Reiniciou o Windows. Isso porque perde, né? Imagina, é, quando não perde, reinicia e foda-se. É. É sempre no meio de alguma coisa. É legal quando você fala assim: cara, precisa fazer não sei o que. Não, peraí, vamos ver aqui no computador rapidinho. Aí você vai e abre o computador, iniciando atualizações, não desligue. Uma de 35. Acabou a atualização. Agora vai. O Windows está configurando sua área de trabalho. Reiniciando o sistema. Caralho, Carpa. Eu falei pra você que tinha várias. Quantas? 5. Olô! Joga fora e pega 5 novas, Carpa. Entendo por quê. Ah, trocou tudo, né? Não precisa ficar lendo. Joga terceira fora e pega 5. Terceira quarta, pior ainda. É que algumas coisas eles pegaram da terceira e puseram pra quarta. 1, 2, 3, 4, 5. 30. Eu acho que a quarta edição é mais distante da quinta do que a terceira. Muito fácil adaptar um bicho da terceira pra quinta. É só você trocar bônus por vantagem. É, na verdade, você não precisa nem adaptar. Você pode jogar com a ficha na íntegra, né? Essa que eu tenho. É só uma questão de você redefinir o nível de desafio, né? Agora, a quarta edição tinha muita coisa diferente. Com bônus de mais 3 na quarta. Jeff, a gente não tá muito do resultado. Não. E eu tô não lembra como eu fiz. Eu tô muito resultado. Eu fui no Discord. Ele está. Você lembra? Eu lembro. Quer ver? Quantos slots eu tenho de nono ali? De nono? Nenhum. Quantos eu tenho? Tá lá. De nono? Nenhum. Só que como você vai gastar? Gastou? Gastou no quê? Tô pronto, eu tenho loja mobile. Não lembro, mas eu gastei. Aí eu fiz a cura. Ah, cura. Antes do. Na hora que vocês saíram na caverninha. É, pra curar todos os. Pra curar todo mundo. Pra adiantar nada. Ela vai ficar com a faz um. Pra ser preso. Resuminho. Pra ser preso. Eu já tô ficado praticamente um mês e. Quase um mês e meio sem. Ó, o mês tá contando. Abstinência é foda, velho. Que bom. E foi? Abstinência de RPG é com. É isso. A minha sorte é que eu tenho um. Se você falasse que tu tivesse. Eu entro na minha overdose. Cadê a intervenção? Ah, não. Quase entrando em overdose. Se você apertar L1, L2, triângulo, bolinha pra baixo. Dá comando no. Deu Hadouken. Deu comando no. Não, travou o jogo. Parece um jato. Um Hydra no meio da cidade. A Hydra. Um Hydra no meio da masmorra. Por que você quer me bater quando eu falo Hydra? A Hydra é legal, eles criaram o Capitão América. É, tá certo. E sabia do Dr. Strange antes mesmo do Dr. Strange saber que ele ia virar Dr. Strange. Strange, não? Foi um bug muito bugado. É porque ele já era Dr. e já chamava Strange, caralho. Dr. Strange. Não. Pode ser que faça sentido em algum momento, mas a Hydra é foda. A Hydra já dizia, eles estão muito além do próprio. Eles falaram assim, ó, esse cara aqui, ó, neurocirurgião, esse cara é pica. Cuidado com ele. Ele só fazia cirurgia no cérebro. E coluna. Tipo assim, caveira vermelha devia ter os problemas de coluna. Eu preciso de um médico bom. Agora não mais. Agora precisa, tá lá, né? Você acha que não cansa saber que ele morre? Morto? 70 anos, né? Foda. É foda. Ciática doendo. Asiática doendo. Chinesinha apanhou. Bom, bem amigos da Rede Globo, estamos aqui reunidos para celebrar. Para celebrar os 50 anos de Tumba da Aniquilação. Achei que era o McDonald's. 50 não, 30 anos de Tumba da Aniquilação. Bom. Acabou. O que foi? O tanto de ponteiro. E esses são só os dela. Esses são só os da Nick. São só os da Nick. Então tira os dois e perde um braço. Imagina que o resto tem. Verdade, eu preciso matar alguém. Ai, que céu. Duas pessoas, três na verdade, né? Três. O cara cantou os braços, o cara tiver dúvida de ideia. Vamos entrar em Lenore sozinhos. Quê? Vamos entrar sozinhos, Lenore. Isso pode dar certo. Ah. Se você tivesse nos dito que tinha proteções lá, a gente não teria entrado, mas eu o disse. Elfo não disse. Eu disse que tinha muita proteção mágica. Mas não esse tipo. A gente falou. Não, você disse que tinha ataques, não? Menori é a cidade Entendeu? Protegida dos elfos. Mas tem não entra nem lá. Entra, vamos entrar. Isso aqui? É. São os novos. Pesado. Bonito, né? $20 Caralho, R$200 Quase. Esse dado preto eu paguei R$160 aí no Brasil. É. Esse aí eu paguei R$80 Caramba. Eu achei que o meu R$35 tava caro. É, só que... Pra só não aumentar o trabalhado. Não, não tem um douradinho. O senhor deixar meu carro, tem um detalhe. Aquele ali não deforma o carro. Por isso que eu gosto de pegar de metal. Não, aquele ali vai deformar o carro. Porque os dados meus estão tudo meio transformadinhos. Mas veja que interessante, se você deixar os de plástico no carro com um virado pra baixo... É uma boa ideia. Só que eu não faço isso, eu não sou... Você faz isso então? Coisa feia. Não. Acerte o gordo, cara. Bom. Cara, tem vontade de fazer isso só pra ver se é verdade, mas eu acho que não é verdade. Acerte o gordo? Acerte não, gordo. Acertar o gordo é fácil. Como é que é das pessoas? Viu, ó, tenta, joga esse aqui, ó. É, esse daqui é a ponta. Oh, é bem fiado. Eu queria tentar cara. Também, porque tá cantado em mim. Olha aqui, ó, cara. Tá bem, que deve ser legal. Vou dar do nó. Pronto. Vai tomar um D4 a mais de dano. Como é que você gritou ali, ó? Pensa rápido. Aquele dia. Você tinha contado nele. Você tava hipnotizado. Isso machuca, não, mano. Eu não tinha 4 mais de dano, a segurança de casa eu vou deixar assim lá, porque essa é a porta. Deixa par, né? Deixa uns D4 no ferro. Tudo uns D4 assim, ó. A ponta do D4. É. Pisar em D4 é pior que pisar em Lego. Pisar em D4 de ferro. Ah, não é tão pior, porque o Lego vai doer muito e esse só vai te matar. Essa não é nem sentir a dor. Bom, vamos lá então. Bom. Vocês lembram onde estavam, né? Ok. Não. Não? Tudo bem. Tá, vocês estão separados. Grande ideia, mestre. Eu não entendo você. Quando a gente se separa, você coloca num caverna e quebra, a caverna fica todo mundo junto. Quando a gente se separa, todo mundo. É. Pra não cair na mesmice, né? Não cair na rotina. Né? Bom, a Ciel e o Theon estavam fugindo de Lenoren. Conseguimos. Pronto. Quase conseguiram fugir. Tá, mas foram capturados, descobriram que os caras já sabiam da fuga, tinham armado um embuste para enganar todo mundo. Foram mandados de volta para a cela, com a promessa de que ia o Gaúga até morrer. No dia seguinte, o Gaúga até morrer praticamente. Nossa, tem que... né, caso os companheiros dele não chegassem. Lembram-se disso? Uhum. E o restante do grupo resolveu fazer um desvio ali por Ponta del Este, né, sabendo desse ocorrido. Bom, terminou vocês de volta à cela, presos. Tá? Vai de volta outra vez. Vai de volta outra vez. O general dos Hobgoblins tinha levado o Theon para mostrar para ele o que era o Gaúga. Ele ouviu o que era o Gaúga e não quis... ver o que era o Gaúga, né? O cara não descreveu, mais, né? Ele viu, mas não, o cara não descreveu. Não precisou descrever. Pô, sacanagem, o cara é cego, tem que escrever. Os sons pecaminosos falaram por si próprios. Ele viu, mas não. Uma frase especial, ficou claro o que ele estava fazendo. No cu, não, no cu, não. Você tá imaginando, né, cuzão? Eu acho que tava no tio, mas era, não era no cu, era na cuzão. Galera, olha o estrago. Lembrei do truco. Ah, eu não sabia jogar. Os caras estavam jogando dado, postando. Ah, bom, então terminou a parte de vocês com vocês de volta à cela, tá? Aguardando pelo derradeiro dia do estupro. Já o Griel e o Murin, eles tinham saído do refúgio élfico, né? Do refúgio da resistência. Estavam voltando pra Lenoren. Voltando não, indo em direção a Lenoren. Tá? Quando o pai do Griel se aproximou, tá? Furtivamente, mas não tanto quanto ele imaginava. Foi pego com as calças na mão. Entre aspas. Tá? E ele estava levando um grupo junto com ele. Tá? Que era composto de 2 elfos, uma mulher e um homem. Tá? Um humano. E um sapinho. Tá? Que eles iam acompanhar vocês até Lenoren, porque o pai dele falou que não podia deixar o filho sozinho, correr aquele risco todo. Tentou dissuadi-lo de todo jeito, se negando a ele, mas isso não funcionou. Ele resolveu ir junto com o filho. Tá? Vocês estavam acampados, o Griel fora do acampamento, tá? Junto com o pai, estavam no reino de Lenoren, de Glórien. E aí o acampamento foi atacado por Hobgoblins. Tá? E eles estão tentando levar vocês embora. Não, raptar não, vocês. Eram orcs. Não eram servos invisíveis? Ah, é. Servos invisíveis. Desculpa. Servos invisíveis. Levaram vocês pro acampamento dos orcs, né? Foram servos invisíveis que atacaram o grupo, o acampamento, tá? E conseguiram com sucesso levar dois embora. O humano e o sapinho. Os dois mais toscos, né? O sapinho é mó da hora. Levaram o elfo junto? Hã? Não levaram o elfo também? Não, o elfo eles não conseguiram levar. Mas levaram o humano e o sapinho pro acampamento. Aí o Murin foi seguindo, né? Descobriu onde que era o acampamento. Viu o sapinho amarrado num poste no meio do acampamento. E o humano sendo arrastado pra ser amarrado nesse poste também, depois de ter sido espancado, porque tá cheio de ferimentos. Tá? E aí o Murin entrou, se fazendo passar por um deles, entrou no, numa das tendas e foi levado pra tomar uma sangria. Quase tomou a sangria. Por pouco não tomou. E eu acabei de descobrir que esse D4 é torto. Braço de ferro, quem ganha toma. Braço de ferro, quem ganha toma sangria. Eu tenho força 45, você. 11! Por que eu tinha errado pra distrair, mano? Abandono. É bom tentar voltar, não, pra ficar pior. Foi ótimo, olho de bárbaro, cara. Bom, por sorte conseguiu passar no de simulação, né? Pra enganar o cara. Simula, não mula. Fingiu que perdeu, né? Deixou o cara ganhar de propósito. Aí o cara tomou sangria com gosto. Cãibra. E nesse momento o Murin ele tá no acampamento. Eu no meio do. Fora, ah não, é, você saiu e se transformou em lobo. Sim. Começou a uivar, né? Já começou a uivar. É. Pra assustar os caras, ok. O Griel, por sua vez, estava no reino de Glórien. E viu que o reino estava sendo atacado. E quando foi combater a ameaça, viu que era uma incursão de monstros, demônios da tormenta. E aí o pai do Griel e o tio do Griel, ou o tio do Griel, na verdade, né? Mostrou pra ele a imensa área de tormenta lá longe, cada vez maior, devastando o reino do Glória. Essa merda tá um. E aí, quando você voltou, soube, recebeu a notícia de que o acampamento tinha sido violado, dois tinham sido raptados, o Murin tinha ido atrás, aí resolveu ir atrás do grupo, certo? Uhum. Ok. Passa pra trás do acampamento dos orcs? Eu pensei que você tava no reino de Glória. Eu já voltei. Não, ele já voltou e tá indo atrás do Murin. Tem uma mensagem do anelzinho, tá piscando, mas não sei se o pai dele ouviu. Se alguém tá com o anel, ouviu. É, mandou a mensagem, né, do que tinha acontecido. O Murin mandou a mensagem. Né, mas o Grial não está com o anel porque ele tinha entregado o anel pro pai. Deixa eu lembrar, ele é meu pai, uma elfa que é uma clériga, o humano e o sapinho. Isso. Tem mais um elfo. Se eu for perder os 50% do grupo, tá bom. Só foi 50% que você perdeu. Eu perdi pra noia, mano. Bom, o Celerinho. Celerinho é o que tá melhor até agora. O Celerinho tá lá de boaça, né? Fufu. Fumar e fufu. De boaça. Com machado noia. Tinha retornado do cemitério dos dragões. Em pleno ar, ele foi avistado pelas hordas de hobgoblins e foi atacado. Tá? Alguns deles montados em wyverns o atacaram, mas ele conseguiu vencê-los, tá? E aí os reforços chegaram muito bem armados, muito bem municiados. E aí o Selenin foi se afastando deles para evitar um combate desnecessário e subiu, se embrenhou no meio das nuvens e trombou em algo sólido. Numa nuvem. E aí descobriu um castelo no alto, no meio das nuvens, tá? E foi explorar aquele castelo, viu alguns goblins ali que estavam já saindo do castelo, que estava todo devastado, todo destruído, pegando fogo, né? Entrou no castelo e encontrou um bebê gigante da tempestade morto, né? Uma fêmea gigante da tempestade à beira da morte, né? E a fêmea gigante da tempestade falou alguma coisa para o Celerim. O que, que foi? Vingar. Pediu vingança. Né? E falou alguma coisa ali e apontou na parede. Né, onde tinha a imagem esculpida, né, entalhada em alto relevo, de um imenso machado. Né, e encontrou também um ursinho. Né, um ursinho. Pequenininho. 2 metros. Não, que 2 metros. Ele é pequenininho assim. Tamanho de um mastiff. Pro ursinho tá pequeno. Que apontou pra ele na parede um entalhe do machado, E aí o acelerei instintivamente, foi até lá, um machado coruscando, soltando faíscas, pegou, pôs a mão naquele adorno, né? E o machado extraiu dali e desapareceu nas mãos do Celerim. E você sentiu o poder do machado dentro de você. E deixou um ovo também. Hã? Sim, e achou também um ovo. Achou cadáver. Galinha dos ovos de ouro. Vai virar dragão e sentar em cima. É um ganso de ovos. É um ganso. Só não me aparece que seu ovo no braço com a asa aberta, pelo amor, senão ela vai pensar coisa errada. É verdade! Como assim é verdade? Falou, mano. Deixava, velho, assim. Encontrou um ovo ou foram dois ovos? Foram dois ovos. Dois, né? Dois ovos, que eu lembro. Foi um. Um tava com um urso. Não, era um só que o Goblin tentou roubar. E não. Um lá no ninho. No ninho. Agora que você viu a gança morta. Dois. E outro com o ninho. Sabe o que tu faz? Dois ovos. Usa desejo, ressuscita a gança. E traz. E traz essa mina de ouro pra gente. Vamos acabar com a economia dessa porra desse país. Vamos inundar essa merda de ouro, quero ver. Cobre vai valer mais que ouro, que eu por causa disso que os gigantes morreram, viu? Eu acho que não, mas tudo não, bem. Cara. Bom, pode ser. Depois disso, o Celerim resolveu aproveitar e tirar um cochilo, dar uma descansada. E começar a atualizar as mensagens. Ouvir a caixa postal do anel. Eu vi que tem gente do mapa fora de Menore, que queria invadir Menore. Gente que tava no reino dos elfos. No refúgio dos elfos. É. E gente que tava embaixo da terra. É a luzinha pra ele marcar os danos dele. Que é onde chegamos agora. A Lisbeth e a Toph, né, estavam no reino dos anões. Né, após um combate contra os trolls dracônicos, né, no subterrâneo, o rei anão simpatizou com as quatro, né, porque as duas NPCs estão juntas, né, e prometeu ajudá-las a chegar em Lenore, né. Disse que ia mandá-las por um atalho e ia mandar um grupo para guiá-las, né. Porém, para pegar esse atalho, elas teriam que estar preparadas, porque esse atalho é passado pela borda de uma área de tormenta. E assim vocês montaram nos construtos dos anões, né, nos golems de aço dos anões, né, não de aço, não, de pedra, nos golems de pedra, e foram pilotando esses golems de pedra para a caverna dentro até chegarem na borda da árvore de tormenta, onde foram atacadas, tá, por algumas criaturas que lembravam uma mistura de insetos e ah não, insetos foi o Griel. O nosso foi a... Foi a bola de carne. De anão. É, foi o esmagador feio. Coletivo. Esse bicho aqui feio. Esse troço horrendo. Muito louco, velho. Isso é mais muito da hora. Uhum. Lutaram contra essa criatura, né, que parecia não morrer, né? Quando começou a atacar de formas diversas, né? Atacando a mente de vocês de uma forma estranha. E pro final deu um ataque na cara da Toph. Jogou uma massa vermelha. Eu tinha esquecido disso, velho. Jogou uma massa vermelha na cara da Toph. A Toph gritando desesperada. A Lisbeth foi lá, arrancou a máscara do Homem de Ferro, do Golem da Toph. E aí viu que aquilo lá foi se moldando ao redor dos olhos da Toph. É, e a Toph abriu os olhos. Os olhões dela. Que cor que eram? Negros. Não, vermelhos. Não era? É, acho que é. Nem se eu não lembro. Não, eram vermelhos, né? E a Toph enxergando aquela imensidão vermelha cercando. O olho é mais ou menos isso aqui, ó. Agora você está enxergando, Toph. Queira você ou não, de novo. Coitado, eu acho que a tortura da Toph é voltar a enxergar. O Jack é porque não pode enxergar, né, velho? A Kyra estava com quem? Com a Lisbeth. Com a Lisbeth. Já tava acordando. Tinha acordado no momento em que vocês tinham finalmente conseguido vencer o combate, foi quando a Kyra acordou. E tinha acabado a sessão ali. Ela não tinha agido. E, na verdade, ela tá todos os seus atributos desmaiou aí, velho. É, desmaiou de novo. Desmaiou a Kyra de novo. E aí fica a pessoa bater, babaiaga, babaiaga, a Lisbeth. A Lisbeth desmaiou ela. Babaiaga. É, babaiaga. Vocês foram atacados pela babaiaga e o Griel pelo Homem-Formiga. Entendedores entenderão. Crítico nível favorito. Você fez um diagrama aí. Você fez uma diagramação aí. Dos danos aqui. Faz um diagrama de Pauling do dano que você causa. Faz um diagrama de Venn. Aqui tá, vem. O S5S2, você tem um truquezinho lá no meio que é. A estabilização eletrônica é diferente. Bom. E é assim que estamos. No subterrâneo, no meio da área da tormenta. Na borda do acampamento, no meio da floresta. Indo em direção ao acampamento, no meio da floresta. Na cela, com a bunda... Não, ainda não tá ardendo. Vocês estavam em grupo em duas pessoas. Vocês conseguiram se separar em dois grupos de um. Basicamente. Vocês conseguiram fazer a obra-prima. Na verdade, a gente tá separado em quatro grupos. E cada um tem um. Não, um grupo tem dois, outro grupo tem dois. Não, mano, vocês dois. É, então, mas vocês conseguiram separar um grupo de dois em dois. Tem grupo dois elfos junto. São os quatro grupos. Vou pegar meu pai, vou lá pra Lenor e fomos. Mas o problema é o grupo de quatro. O equipamento não vai ser atacado, não colocar. Junto com vocês. Tinha. Um anão. Um cogumelo. Um anão cinzento. Do Erga. E quem mais? Posso colocar alarme. Não lembro. Tinha quatro. Tinha um refri também. Do Erga e do cogumelo. Não. Por que tem um refri no meio dos. Não sei se pega. Porque tinha. Não lembro. Não, eu não sabia. Elfo não tava com eles, não? Com quem? Com a gente? Com a gente não. Com a gente só tem elfo. Eu não lembro de você. Quem você tá procurando? Eu só lembro do Erger e do cogumelo, só. É. Do Erger e do cogumelo, mas tinha mais. Peraí, pega uma caneca pra mim, por favor. Vai, estrear, vai. Muito obrigado, peraí. Estrear, vai. Eu tô muito da caneca. Vamos estrear, peraí. É, realmente eu não lembro quem que era mais. Mas, se não me engano, eram dois anões. O Dwerger e o. O fungo. O cogumelinho. O cogumelinho bonitinho. Mas eu acho que tinha mais gente. Tinha cara levando. É. Não, não. Baiaca. Ele tinha colocado alguns anões pra ir junto nas ações. Bom, depois eu vou conferir isso. Não deu pra eu ouvir nada da gravação essa semana, fazer nenhuma anotação, então de verdade, sinceramente, eu já peço desculpas, mas eu não lembro exatamente quem tinha falado com vocês. Relaxa, bom, de manhã a gente lembra. Era um anão, o cogumelo. Só anão era. Anão cinzento, cogumelo. Acho que era dois anões. E dois anões. E dois anões. Dois anões, o do Eger e o. Se não me engano, era isso. Ah, ainda vai ficar assim. Não foi Heflin com ninguém. E o dragão vermelho. Hef não tinha com ninguém. Hef tá chegando. Tinha no refúgio dos elfos, tinha. Mas não veio comigo, não. Você viu, mas não foi com vocês. Vai comer pra caralho essa porra? Será deixa lá. Você viu se tá com você ou não? O cara tem meio metro de altura. Eu não teria visto. Não. Se eu vejo meu pau, vejo um porra desse. Sai. Você vê o quê? Se eu vejo meu pau, vejo um filho da puta desse. Você quer dizer com isso? Não responda. Bom, e hoje, gente? 5 dia 5 de agosto. Tá, vamos lá. Ok, por onde que a gente começa? Estamos separados ainda. Escolha um lado e rode. Qual que seria a... Tá. Qual foi a última iniciativa? Você tem aí? Não, acho que não. Última iniciativa? É, iniciativa que eu digo que você tinha feito lá. O último sentido de gira? Não lembro pra qual lado. Joga. Par ímpar. Joga algum de vocês. Vai, Ariel. Joga, seu aniversário e tal. Presente, precisa falar que joga. Tá bosta, velho. Par começa por aqui, ímpar começa por AK. Nossa. Rapaz, não tô vendo essa mesa. Senão vai quebrar a mesa. Que caiu? Par. Então começa daqui. Senão vai quebrar. Aê. Certo. Aprendeu a jogar o dado, né? É. Lisbeth, joga. Ele joga literalmente. Cotovelada na boca. Joga o da Kyra. O cara desmaiou lá no fundo do cockpit do seu mapa. O cara desmaiou, tá? Pra dar melhor coisa. E você acabou de ir na Toff arrancar a máscara do golem dela, da cabeça do golem dela. Né? E vê lá dentro a Toff desesperada tentando arrancar aquela espécie de óculos bizarra que tá ao redor dos olhos dela. Não só é um negócio bizarro que tem uma carapaça dura, né? Espinhos assim cravadas na face da Toff. com espinhos assim pra e fora, aí? Assim. Tá, como se fosse um soco no leite cheio de espinhos, né? Não só isso. Você nota, Lisbeth, quando você olha pra aquilo, que você vê que aquilo pulsa. É um negócio vivo. Puta que pariu. Tá, é pulsante. Tá transando com sua cara. Né? Vai ter filhinho, vai só cair, vai ser um monte de olhinho. O Galga até cegar. Vai sair um monte de olhinhos. O Galga até enxergar, né? Vai ser um pariu. Tá. Quando a Toff, ela desesperada, ela tenta puxar aquele negócio ali, não sai e pulsa. Tipo, olha que eu puxo, dói. Olha que você puxa assim, começa a doer. Tá, doer. Tá. E aí você fica mais desesperada, começa a tentar tirar. Aí, subitamente, Toff, você é acometida por uma sensação de calma, de tranquilidade. E aí você perde o desejo de arrancar aquilo de você. Tá lá, bicho, assim, ó. A Lisbeth tentou até fazer magia de cura, não foi? Pra tentar tirar e não deu certo. A Levanda tá do lado, né? A Levanda tá junto. A Levanda, eu vou ficar de olho nisso que tá acontecendo no rosto da Toff. Não compensa pra vida, mano. Aconteça o que for, mas tenta manter a Kyra desacordada. Quer que eu fique com ela aqui? Sim. Na verdade, vamos estar todos juntos, mas eu não sei se eu vou ter tempo pra ficar de olho nela. Tudo bem. Se você puder ficar de olho nela, eu te ajudo. Eu agradeço. E que mantenha desacordada. Se ela acordar, derruba ela de novo. Tudo bem. Eu dá ela aqui pra mim. Aí abre assim o cockpit da Alevandra. Né? A Alevandra, ela mexe assim aquela manopla, né? É um aro ao redor do pulso dela, né? Na hora que ela enfia a mão no ar, assim, tem uns anéisinhos assim, estrategicamente posicionados na posição do dedo, né? Conforme ela vai enfiando assim, o dedo nos anéisinhos, ele vai seccionando assim, tipo uma antena telescópica, e aí ficam vários níveis de anéis aqui, né? Ela gira aquilo ali, né? E aí você vê a mão do golem indo assim na sua direção para pegar a Kyra. Pra entregar a carta. Tá? Você vai já ver esse sistema em algum lugar, só não lembro onde. Ah, né? Com certeza. Não, onde eu vi isso, eu não lembro. Eu não vou falar. Porque eu sou mal. Não, não é Circo de Fogo. Não, tem esse bagulho que eu já vi. É de um anime, provavelmente. Tá, com certeza, de um anime. Mecha, se não for de um anime, fodeu, né? Não, mas. Power Ranger teoricamente não é um anime. Não, se não for de um anime e não for do Círculo de Fogo, eu sou muito criativo então. Não, existe realmente um bagulho assim, é exatamente desse jeito. A pessoa coloca nos negócios, coloca certinho a mão, aí tem um monte de cabo. Caralho. A pessoa vai mexendo o cabo, tá ligado? É parecido com a luva do Dormão de Tesoura. Tem todos esses ligamentos também. Eu não vou falar de onde que é isso. É? Não vou falar de onde que é isso. Ah, eu vou descobrir. Se algum anime a gente descobrir, a gente ganha XP. Posso dar um XP pra vocês? Pra quem descobrir. Pelo menos eu digo. Não, perdi o XP. Nem mais perdi o XP. Bom. A Levanda pede então a Kyra. Você entrega a Kyra pra ela. Ela pega a Kyra, né? Vai assim com o golem trás aqui, né? Ela vai, pega, solta as mãos, pega a Kyra, põe no cockpit dela lá atrás. Né? E aí fecha a escotilha. Ela vai perto de vocês, os anões todos, né, ao redor. E a Kyra, a Levandra olha para Toff. Toff, você está bem? Como se sente? Como é que eu tô? Tô de boa agora? Tá bem. Uma sensação boa invade você, Toff. Uma sensação de tranquilidade. Você está bem, você está calma, você está até alegre, sorrindo, praticamente. O que ela acha da cor vermelha agora? Bonita. Linda. Você vê vermelha por todos os lados. Red is the new black. Você ouve uma palavra. Não sabia que a cor vermelha é tão acalmante. Nossa, Toff, que estranho. Quando você estreita seus olhos para mirar, fixar em algum ponto, suas pupilas ficam fendidas como as de serpentes, de gatos. Eu tento enxergar mais longe pra fazer justamente esse Como assim tentar enxergar mais longe? Focar mais longe? É, geralmente quando a pupila estreita é porque o alemão em relação a isso ele tá tentando se enxergar mais longe, né? Coloca o motor, né? Na testa do gato. Quando ela dilata é porque Quando você faz assim, tentando mirar um ponto mais longe, uma massa disforme, avermelhada, no meio daquela paisagem inteira vermelha. Quando você faz assim, seu olho faz assim. Que nojo, velho! E quando ele faz assim, sério? Pra frente, ele vai se deslocando, vocês vão ver. Ele vai pulsando assim, ó, como se fosse um tumor crescendo assim e se deslocando pra frente. Aí você enxerga. Mano, passa no RH, vai embora. Lá pra frente. Passa no RH, vai embora. Você enxerga lá na frente como se tivesse a um palmo de distância de você, né? Tom. O que você enxerga? Hã? O que você enxerga? Você enxerga uma outra daquelas criaturas vindo na direção de você e se aproximando. Eu não sei, mas parece que tá vindo outra criatura daquela. Que a gente acabou de você matar. Enxerga a coisa mais bizarra. Onde? Lá na frente. Não tem nada lá, Toff. É só uma planície vermelha. Não, tem sim, eu tô vendo. Você olha, Lisbeth, você também não consegue ver nada ali. É aquele monte olho vermelho, se confunde tudo. Com o olho também do... nessa direção. Até tem que ir pra frente, por exemplo. Quantos metros? Quantos metros? Quando você pensa assim na distância em que tá, aparece assim embaixo da sua visão assim a distância. Mais de 8 mil. Que da hora! Mais de 8 mil. O cadáver do dragão, velho? Mais de 8 mil. Tá vendo o que do cara? Que alguém véio vai querer ficar com esse. Você tá vendo o que da massa? Você sabe lá? Ou medir a força do bagulho? Não. Você sabe números? 495 metros. A Toff não sabe contar. Mas tá, a Toff não sabe contar, mas tá escrito ali, 495 metros. Ela sabe ler, né? Tá. Uma inteligência dessa sabe fazer até derivada. De cabeça. Cabeça. Peraí, vamos ver isso aí. Dá, vamos ver. Dá. Pelo que o Serenay me ensinou, aquilo ali dá 400, mais ou menos 430 metros. Não, na verdade dá 428 metros, pra ser exato. Ih, tá 23, marcando aqui embaixo, 423. 24. 19. Peraí, o computador tá diminuindo. Ele tá vindo. Prepare-se. Diminuindo sua inteligência, demora pra perceber isso. Prepare-se, não. Vamos sim, embora. Porra, prepare-se. Por que ir embora daqui? É tão bom aqui. Eita porra. Toff, a gente tem uma missão a cumprir. Sim, mas aqui. É tão. Lisbeth, me ajuda a convencê-la. Toff, eles estão te puxando pro outro lado. Você tá fazendo parte da tormenta. Essa criatura tá te sugando. Não sei como, mas tá. É verdade, você tem razão. Vamos embora daqui. Por algum momento, você tá certa. Mas eu preferia ficar aqui. A gente não pode. Vambora. Quando você fala vambora, vocês olham. E tá, os quatro mais lá na frente fazendo assim com vocês. Marcar uma coisa apagável? Não, querendo acelerar o passo de vocês. Ah, você vai dar pra ele? Eu sei, já. Fecho. Escreve aqui, e aí a gente responde aqui, pode ser? Okay. Não. Corre o mais rápido que puder. Deixa eu tenho. Pra voltar. Vazia. Voltar? Não, temos que seguir em frente. Tem mais criaturas vindo. Eu não tenho psicológico pra tanto. É mesmo, né? Vocês foram afetados, né? Eu tô com 13 pontos de insanidade. Nossa! Babaiaga! Vai gritar babaiaga! Qual tamanho que tu precisaria? Eu tô totalmente abalado. Vou tirar uma folhinha aqui. Totalmente abalado. Você tá virando com tudo já, velho. Perdendo insanidade, perdendo. Mas foi nitidamente inspirado nisso, né? Com tudo. Cara, pra não dizer chupinhada, né? A área de tormenta é foda, é isso que a gente tá só na borda. Só na borda. Qual que é o dia que a gente tá no calendário ortoniano? É a Deep Web? Você sabe. Quinta-feira. É a primeira camada de Deep Web, basicamente. Na verdade, a gente tá no Google. Então a gente tá dia 31. A gente tá no Google. A gente tá no Google. De Luna Luz, é isso? Oi? A gente não deu pesquisar ainda. Só que se tiver lá no meio mesmo, aí você vai estar na Dark Web. Deixa eu atualizar aqui meu dia. Aí você não vai ter nem sanidade. Não, não tem nem sanidade. Não, o meião é a Overweb. Beyond Web. Então é a Mariana Web. O foda é ouvir aquela música hipnossoma. Mariana Web. O Dwerger vira pra você e fala: não, voltar não, a gente tem que seguir em frente. Temos que aproveitar essa oportunidade. Esse local normalmente é cheio de monstros. Tem poucos deles aqui. Poucos que a gente consegue ver. Toff tá dizendo que consegue ver vários deles vindo. De que direção? Ele olha. Ah, tá 300 metros agora. Lá são as profundezas da área de tormenta. Então vamos sair o mais rápido possível. Se formos nessa direção, a gente vai ficar só na borda. Não sei se é uma boa opção. Eu acho bom a gente esperar um pouco. Vamos voltar e esperar um pouco. Esperar o quê? Eles estão querendo ir embora até agora. A gente precisa estabilizar primeiro. Estabilizar a gente precisa voltar pra onde eles vivem. Depois, quando a gente tiver com o psicológico um pouco mais maleável, a gente entra de novo. Precisamos de mais pessoas. A oportunidade de entrar mais da metade do caminho já. Não, você não tá entendendo. Como assim? Pra você é fácil dizer. Essa criatura tá tomando conta do seu cérebro. Eu tô falando pra gente ir embora. Mas vamos... Exatamente. Mas a gente voltar, a gente tá retrocedendo o caminho. A gente já tá perdido, então? Não, a gente tá perdido o caminho. Liz, você não falou nada com nada, até parece que você tá ficando louca. Eu acho que é essa área aqui. Bem que o rei falou. Vambora. Mostra o caminho pra gente, Eduardo. Eu consigo enxergar a saída? Hã? Daqui eu consigo enxergar saída? A saída? Não, é tudo vermelho. Nem a volta. Nem a volta, é tudo vermelho. Entendi. É tudo vermelho. A Toff tá muito cheirando, irmão. A Toff tá de boa ali. Tá só, tá umas tons escuras. A Toff tá em casa, tá até com fome, vontade de comer um biscoito. Eita. Você consegue encontrar a saída? Sim, eu conheço o caminho. Então vamos, mais rápido possível. Vamos, vamos. Quanto mais tempo a gente fica e aqui. E o nosso amigo aqui, ele é melhor ainda em se deslocar aqui dentro. Por isso ele veio. É a primeira vez que vocês vêm também? Não. O Duergar fala, não, é a primeira vez. Não é a primeira vez que eu vim. Já vim duas outras vezes. Até onde? Mais à frente ainda. Nunca chegou até o final? Eu? Não. Mas ele sim. Aliás, ele veio do final. Cogumelo. E é pro cogumelo. O cogumelo lê telepaticamente pra vocês, passa uma mensagem. Vamos, sigam-me. Mas sejam rápidos. Em breve haverá mais deles por aqui. Sigam-me. Eu conheço o caminho. E aí ele vai seguindo na frente. Aí você vê o golem dele se deslocando e dando saltos e correndo. Tá? Vocês vão? Gostaria de não estar aqui, mas não tem outro jeito. Já entramos mesmo? Posso ajudar de alguma forma, Lisbeth? Na Levandra. Eu não sei. Eu só espero que a Kyra não acorde nesse momento. Eu já estou bem abalada. Bom, eu cuido da Kyra e ficarei ao seu lado. Vamos juntas. E vamos ficar de olho na Toff. Ela realmente está muito estranha. Ela nunca esteve feliz assim. É, aquele sorriso me assustou também. Sim, você está realmente sorrindo. Como é que é o hormônio lá da felicidade? A dopamina, né? Morfina, né? Dopamina. Não, dopamina. Serotonina, né? Que a gente que libera quando come chocolate é serotonina, né? É. Parece que você tem uma sensação que você comeu um quilo de chocolate sozinha. Chocolate. É mais ou menos essa sensação. Comeu um quilo de chocolate sozinha, acariciando um gatinho numa mão e um coelhinho na outra. Você é meio lógico. Certo. Bom, eu tomo a frente. O cara falou isso, sigam. Tá. Vocês vão ir em frente, então. Você. Começa o Ivar. Você vê os orcs lá no meio do acampamento. E eles. Parece que a patrulha está chegando. Eles estão voltando. Mas por que estão dando alerta? Será que é perigo? Vamos nos preparar. E aí você vê todos eles pegando em armas e se preparando para o combate. O que você vai fazer? S menos S2. Vai dar. Tipo, eles estão se agrupando na frente da porta. Então eu vou dar a volta lá de trás. Não tem porta. É campo. É uma clareira aberta à força no meio da mata. Onde tem os guardas ali na porta. Na parte sem. E várias tendinhas. Tá? E aí eles começam a entrar nas tendas, pegarem armas, né? Sair das tendas e ficar na borda ali da clareira. Fazendo um círculo de defesa. Fazendo um círculo de defesa. Tá, é isso que eles vão fazendo. Ah, não, pera. Os urgos. Beleza. Tem um menos aqui. O que você faz? Então, um menos um. É zero. Tem 4, 6, 0. Eu lembro mais ou menos como é que era o. Todos os números em impressão em blá. 4, 8, 12, 6. Ah, lembra. Lembra nitidamente. Era um uivo muito triste. Um uivo prolongado. Isso aqui é esse. Vou tentar fazer esse menos S2 igual 4 S. Performance. Performance. Então, a gente pode usar essa tela. Menos S2 é igual 3 S. Como S2 é igual 1 quarto, então 3 S é igual menos 1 quarto. Cara, você está fazendo fatorial do infinito? Dá menos um dozeavos. Nossa senhora. Não, meio, né? Não, meio é uma parte da demonstração. Menos um dozeavos. Está somando um número negativo. Quer dizer, dava meio, agora dá menos um dozeavos. Qual que é o próximo resultado que você vai conseguir fazer? Tiramos 31. Vamos tentar. Vai. Você vê como você imagina o valor, né? Tem o quê? Dois? Dois. Seria de verdade. O Murray, ele tenta miar igual ao lobo do espírito do crepúsculo. Aí ele abre a boca, estufa o peito e. Outro gato! Outro crepúsculo! Agora eu tiro o 15 como vale, porra! Você tenta imitar, mas seu uivo ele sai muito mais estrondoso, muito mais grave e assustador. Quanto ele tirou no dado? Dois. Três. Três no dado. Bom nisso, cara. Ele foi uivar igual o lobo do crepúsculo. Outro crepúsculo! Eles ficam mais apreensivos ainda, amor. Ficam mais apreensivos ainda, tá? Se preparam pro combate. E aí você vê um grupo de quatro deles indo em direção ao humano e o sapinho no centro do acampamento, presos num poste fincado no chão, tá? Dois deles sacam suas espadas, tá? Para as élficas, né? Apontam as espadas para a garganta dos dois. Né? E vocês veem eles comentando: se forem inimigos, vamos usar reféns para detê-los. Eles não vão ousar nos atacar com a lâmina na garganta dos seus companheiros. Cara, é muito louco. E aí, amor? Eu tô a que distância, mais ou menos, ali? Você me diz. Quão distante você quis ficar? Pode escolher. Tô pensando na minha bolsa aqui. Anda ali, anda ali. As árvores ali perto é como? Grossas. Altas e encopadas. Tá, mas é. Como é que. Tipo, volumosa? Ou é aquelas árvores volumosas? Muitas árvores. É uma floresta tropical. É o ninho. Tá, mais ou menos que hora ali? Da noite, mais ou menos. Sim, cara. É tipo umas. Vale pra passar. 4, 5 horas da manhã. É no final da noite, cara. Imagina, o grau já voltou. Quatro horas fora. Tá noite ou tá esclarecendo? Tá esclarecendo. Tá noite ainda. Tá amanhecendo, quer dizer. Tá esclarecendo. Noite ainda. Tá o sol, tá a noite bem escura ainda. Bem escura. O dia ainda não tá esclarecendo. Tá, então eu vou tentar subir numa árvore. Fica o bíbit. Subir numa árvore. Aham. Eu vou dar um uivo em direção, como se fosse um... Vindo de todos os lados. Um eco. Pra ecoar. Deixa eu ver. É um eco, tipo, pra vir um. Pra matilha de novo, e os caras ficam meio. Mas você só vai tentar fazer o eco? Como você vai fazer isso? Vai correndo em volta do Ivan. Pega uns dois móveis. Não, tipo, eu vou estar o Ivan de cima, então. Eu imagino que o som se propague. Ecoe mais. É, ele se propaga, mas ele tem uma fonte, uma direção de onde ele tá vindo, entendeu? Não, sim, mas é. Bom. Cadê os dados? Você tá lá mesmo. Você tá. Quando você uiva, Tá? Você vê eles parando, olhando ao redor, todos, tá? E você nota neles uma expressão de confusão, tentando entender o que está acontecendo. E aí você nota um deles, um que parece ser alguém em posição de comando, passando por trás de todos os que estão na borda da floresta, na borda da clareira ali, né? Passando por trás, né? E dando voz de comando para eles. Tá? E quando passam próximo de onde você... Esse cara? Quando passam próximo de onde você tá, né? Você escuta ele falando: fiquem a postos. Não são os nossos. São inimigos, com certeza. Tomem cuidado. Esse cara tava de boa. Eles parecem estar em maior número. E aí? Griel, rola a percepção. Com desvantagem pela distância. Mas é audição? É audição. Não tem vantagem. É normal. 40, hein? Tirei 10 só. 28. 28? Uhum. Você escuta um uivo à distância, tá? Sabe mais ou menos a direção de onde vem esse uivo. E quando você ouve esse som desse canídeo, você consegue identificar ele, tá? Quando ele, principalmente quando ele tenta variar o tom dele para parecer outra coisa que não é. Você reconhece como a voz do Murr em forma de lobo. Ok. O uivo parece agressivo, parece tranquilo, parece acuado. Pra tentar me trontar, provavelmente é agressivo, né? É agressivo. Ok, só perigo. Então, vamos pra lá. Vai pra lá. Double step, double de velocidade. Ok. Aquele uivo não era um cara, era um... Chegando homem. Perto, eu vou diminuir pra ficar... Entrar stealth. Certo. Pega a ficha aqui. A elfa pega você assim, pelo cangote assim da armadura, né? O que está acontecendo? Por que você acelerou o passo? Fique aqui, cuide do meu pai. Já volto. Onde você vai? Vou trazer os outros. Fique aqui. Você tá louco? Fique aqui, me espere. Daniel, meu filho, o que está acontecendo? Eu tô falando com o Arthur. Você tem que partilhar a informação. Meu filho, ele é o seu pai. Tá tudo bem. Ah, tá. Sua mãe não tem uma voz grossa desse jeito. Tá? O meu amigo tá com problemas, eu vou ajudá-lo, mas já volto. Nós vamos todos? Não. Como não, meu filho? A gente vai ter que conversar de novo sobre aquela ideia de chegar discreto. A gente acordou sobre isso essa noite, pai. Foco. Lembra que a gente falou que eu consigo chegar sem ser percebido? Tá bem. Cuide, mas se vocês estiverem em perigo, como vamos saber? Você tá vendo os dois ali, ó? Eles estão precisando de ajuda. Como você sabe? Sabe esse anel? Que anel? Que tá com você. Não tem nenhum anel comigo, filho. Não, você deu pro outro elfo. Deu pro tio dele. Você deu pro elfo, dono do acampamento. Não, deu pro meu pai. Não, foi pro seu tio, não foi? Não, meu tio tá morto, caralho. Ele deu anel pro pai dele. Ah, foi pro pai que ele deu? É, meu filho, não tem anel, nenhum que anel você está te falando. Ele perdeu o anel. Acampamento. Cadê o anel que eu te dei no acampamento? Está seguro, meu filho. Aonde? Eu chamo presente. Aonde você deixou o anel? No acampamento. Beleza. No bolso do sapo. No bolso do sapo. No bolso do sapo. Ia ser engraçado. Morreu. É verdade. Morreu em Califórnia, dele. Seu tio tá morto. Olha o Rolando Lero aí. Jornada Nordinha. Ainda ontem fomos no Leblon assistindo um filme. Não diga isso. É que eu tinha esquecido que o seu tio apareceu quando você foi lá pra Lenore. Eu vou ter que apelar, velho. Lenore, não. Ninguém sonha. Tô. Fica tranquilo. Tá? O motivo da café começar é que eu tenho só foi uma troca de tio. Você está seguro, meu filho? Pai. Aonde? Está com Eriudar. Aquele anel é pra gente se comunicar. Ele é um comunicador. Se eu precisar de ajuda, eu... Mas vocês têm um outro, não tem? Tem, só que eu vou te avisar como. Se eu precisar de ajuda, eu vou mandar um animal te pedir, te chamar. Certo. Tá bom? Faço isso. Que? Cuida dos dois. Ele fica mudo. E ok, deixa você ir lá frente. Fui. Eles têm armas, né? Tem, beleza. Tem, eles estão armados. Eles são plenamente capacitados. Morin. Jeff, eu vou indo com percepção pra ver se você tá me seguindo. Ele ok. Joga a percepção. Tudo isso aconteceu aí. Tá, seguindo isso é óbvio. Não, nem jogar o dado, velho. O campeonato do bagulho do tio 25. Dele, não está te seguindo. Foi não? Nossa, que lixo de rolagem. E ponte ou pra... Não está seguindo. Não, não, beleza. A última ação dele foi eles. O que você vai fazer? Tá, tem alguém ali por baixo da árvore que eu tô? Tem uns 4 orcs. Já voltou. Ao todo são 18 orcs no acampamento. Acabou o tempo. 18. 18 orcs no acampamento. Tem uns 4 ali perto de onde você tá. 4 perto do outro, né? Aí chegou lá, tava só o maluco que não conseguiu. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Aí falou pra ele o que aconteceu. Tá vendo como eu não tô louco? O quê? Tava falando pro Gui, tipo, o que eu lembro dele ter feito foi ele meditar pra ir, ele e uma galera lá correndo de glória. Tem meu pai. Aí chegou lá, aí acabou o tempo, né? Aí essa parte aí que eu não peguei, eu achei que ele tava lá ainda, entendeu? É, não. Achei que tava rolando uma área de tormenta. Só um negócio. Já, quantos são esses flashbacks? Eu comprei na internet isso aí. É específico pra jogo, assim. Aqui tá vendo bastante isso aí. Tem vários tamanhos. A Nerd Geek Story lá de Matão, Ribeirão, sei lá. Sim, vários tem. É, essa figura lá. Vários tem bastante. Mas o board game deve baratinho. Também, porque tem alguns modelos. É. 10, 20 reais, 100. E o que eu fiz? Eu entrei no site, eu acho que da Redbox, se eu não me engano. Tem uma editora nacional que está produzindo aqui os classiquinhos. E eles têm um negócio que você imprime, tá? Que tem vários tamanhos de cartas. Que legal. E aí você põe a carta em cima para você ver o tamanho e tá escrito qual que é o modelo de protetor. E aí você procura isso na internet. Eles são meio padronizados. Ah, no Jaraguá tem a exposição da Era do Gelo, tá? Tá muito da hora. Tem skill? Nossa. Não. Lembra de soltar? Pô, você tem skill pra mais? Parece que tem sim. Carlinho falou que não tinha. Carlinho é idiota. Não tem, porque o Wolverine espantou ele. Que lua pode ser? Que lua que é? Que lua? Nós estamos na lua em escudo. Lua em escudo? É o último dia. Não, lua em escudo. É, lua cheia. Lua em escudo. Lua cheia. Como é que é a iluminação da lua? Não, pera, lua cheia é lua em... floresta. Não, lua em treva é sem dentro lua. Da floresta, você consegue ver assim ela longe, iluminada, no meio da folhagem lá em cima. Hã? Mais próximo da clareira, como tem a clareira ali, eles derrubaram muitas árvores, tá? Exatamente no centro da clareira, as copas das árvores, elas deixam um buraco através do qual você consegue ver a lua. Ali perto da árvore, tem uma projeção de sombra ali deles ou não? Ah, tem da fogueira no centro do acampamento. Dá pra ver um pouquinho de sombra deles. Tá, eu quero usar uma habilidade do caçador de demônios que eu não tenho ainda. Eu usar um ponto heróico. Deu um ponto heróico e faça a sua apelação. Porque aí não tem graça ali. Então eu vou usar o ponto heróico. Vou saltar da árvore. Ai, meu Deus. Na direção da sombra deles, usando que é o passo da sombra, pelo ganho a habilidade de saltar de uma sombra para outra. Ok. Enquanto estiver em escuridão total ou na penumbra. Você sabe que você está na penumbra. Tá. E você escuridão total, são bônus para se teleportar até 18 metros para o outro espaço não ocupado. Então, tipo, eu posso ficar teleportando. E você está num local que tem sombra. Você pode desaparecer na sombra onde você está e aparecer na sombra deles ali no chão. Te deixou escuridão no penumbra, você ganhará vantagem no primeiro ataque corpo a corpo que estiver antes do final do turno. Eu conheci ali. Pelo que eu entendi aqui, eu vou ficar me movimentando nas sombras deles que não são bônus. Pode, teleportando. Então eu vou saltar ali e me teleportar, atacando o cara na sombra deles. Pô, atacando pra tentar. Os caras ainda estão com a espada no pescoço do. Não. Mas é aquilo, né? O inimigo que não fala não é uma ameaça. Atenção é, tipo, tenta matar os caras o mais rápido possível. E eu tenho. Passou pra fazer isso. Ok. Tá, tá certo. Eu acho que eu tenho ação pra fazer tudo isso, mas vamos tentar. É, você vai matar um cara por vez. Até eles descobriram que estão morrendo. Então vamos lá. Então, eu acho que tem vantagem. Depois que eu já descobre. Oh! Faço mal, né? Só que como vai ser a mesma área, tudo no meio ao mesmo tempo, né? Vai ser meio... Então faz seu ataque, eu vou dizer se eles vão morrer ou não. Então vamos lá. E aí nós vamos tocar de núcleo da novela. Saltar. Tô tacando. Não tô usando o pós-assunto. Esse negócio de a gente ficar dividido tá muito maçante pra vocês? Não. Quão chato está? Pra mim tá normal. Tá. Tá jogando o jogo você prefere isso ou aquilo? Deve ser. Mais 15. O que foi? Tá jogando 29. Você prefere isso ou aquilo? Tipo, você prefere tomar um banho de água gelada ou de água fervente? 29. Certo? Isso é um jogo? É. Essa perguntinha. É o famoso A ou B, né? E você responde isso pra quem? Se eu tiver essa carta pra isso, eu consigo. Aí eu já vou dar porcentagem pra as pessoas escolher isso e o outro. E o que faz com essa porcentagem? Deixa no cu. Exatamente. Cara, isso é assustador. Sabe vocês? Você tá jogando quem nunca com o Google. E o Google tá ganhando. Podia fazer um churrasco com você e jogar quem nunca, né? A gente podia fazer um churrasco e jogar quem nunca. Com bebida? É, claro. Tá fechou. Com lactobacilos bêbados? Sim! Nossa, o diarreia depois não é legal, gente. Não chega. Eu tomei uns 4 copos hoje. Tem um livro grande? Tem um livro grande? Não, mas tinha mais vodka do que a Kut. Ah, tá. Ela tem um livro grande, mas a pausa amarela é curta. Eu não vou rolar os dados de. Porque eu. Pausa banheiro. Tomar 4 copos de lactobacilos vivos, você vai precisar de um livro bom, grande. Não, não são lactobacilos vivos. São lactobacilos bêbados. Bêbados. Não, sabe a diferença, né? Sei, é que você vai tomar o quadro com os bêbados. Eles vão fazer o quadro. Mas eles estão bêbados, eles não vão fazer a função deles. Exatamente, eles não fazem quatro, eles vão fazer o dois. Deu 4 vezes. Ou um, né? Porque caiu no chão. Não, é porque é o número 2, cagar, entendeu? Ah. Primeira vez que tive que explicar uma piada pra você. É, mano. Porra, não explicava isso pra você. Com... O Júlio faz as perguntas. Achei que a gente tinha uma ligação, velho. Achei que o Júlio faz as perguntas. Tipo o Lucas ia fazer isso. É, fica o dia inteiro depois mandando. Por isso comprou o apagou quanto de dano eu dou, velho. Apagou. Como apagou quanto de dano você dá? Não tá na ficha? Quantos caras tem de vida? Ele tem um caderno só marcando os danos. Tipo o Renan. Caraca! E ele nossa! Perdeu o bagulho. Quanto não, dano eu dou? Mas não tinha feito uma. Quanto dano eu dou? Fúria, o que é isso? 54 crítico? Normal? 54 foi crítico. 33, 76 foi crítico, inimigo favorito. Quanta viadagem. Ou Caixa Econômica Federal. Você odeia tanto assim a Caixa? 8 com 9. 17. Ah, você é mais campeão, né? Mais 6. Tinha feito isso em 1900. Tá certo, tinha feito isso. Você tem uma lozinha aí? Você tem uma lozinha aí? Quando tava sabendo? Zó. Que isso? 8 com 9, 17. Mais 3 da arma, 20. Tá em todas as minhas danças. Mais 26 de dano. 46. Sei, mais 6. Ah, dá pra 26. Tá bom, mais 26. 46. 26 com 9. 35. 35 primeiro ataque. 35? É. Cai o primeiro orc. Faltam 40. Tá. Quando o primeiro orc. Ação bônus, por outra sombra. Dou o segundo ataque. Quando o primeiro orc tomba, tá? Os outros olham pra trás, assustados, e vem aquela figura assustadora desaparecendo na sombra. E aí eles começam a gritar: está aqui, está aqui! E aí o primeiro que tomou seu golpe, ai, buf, cai no chão. Já sem vida. E você ouve a gritaria deles. Tá. Maluco, eu vi a cena certinho, velho. O cartão saindo da sombra, pegando o maluco assim, pá, voltando pra ele. É, vou usar assim. O. Tocou os sinos. Né? Acho que vai já escurecer algumas coisas aí. Cara, cadê a habilidade? A habilidade do 13ª era. Se eu tirar acima de 11 no dado é crítico. Ok. Nos dois dados é crítico. Você tirou 35 e você matou o cara, pode ser um crítico, né? Porque deixa o moleque. É esmanjar, que é da carteirada. Eu acho que eu vi um 4 ali. Eu acho que eu vi um. É. 2 e 1, mas. 2 e 1! 15. É 2? 12. Ah tá. É 2 mesmo? Dois. Eu avisei, 35. 2 e 1. Por que você quer mais? Pera. Se é que a gente conseguiu mais, 2 e 1, fico negativo aí, porra. O monstro emerge da outra soma, tropeça, bate a cabeça na árvore e desmaia. É 21. Ia ser muito engraçado. Ele não tá enxergando. 21. É o primeiro dia, né? De um lado foi o pânico, do outro lado todo mundo em pânico. Bem isso mesmo. Quando ele foi sair do outro buraco, ele trombou num pinto. Era um glory hole. Na verdade, o outro que tava mijando. Era um glory hole. Era um glory hole. Como, mano? Meu Deus! 11 com 10. Eu tinha uma cheia, Sheila. Tem uma o quê? Era só 20, mano. Um guerreiro. Por que você tem uma Sheila aí? 31. 31. Guerreiro meio elfo? Não, Sheila. O que é esse? Ah, 41. É a travessia. Morreu. Que eu fiz. Caiu o segundo. Pra que ia ser jogado na sua campanha. Mas é uma carvalho ou uma mela? É carvalho. Não, não. Eu até adoro, né? Eu não sei o que eu fiz. Se eu usar o pulso da sua, eu consigo recuperar meu corpo inteiro. Não, só são bônus. Na verdade é mal. São bônus não pode parte da ação? Não. Não. Chama ação bônus. Porque é o travesti preto. Foi? Ação bônus só tem uma, não tem. O personagem cheio é o travesti que ele criou pra fazer essa campanha. Tatamis, Tamiris campanha. Tamiris, que jogo era esse, Tamiris? Ela ia fazer um one shot, ela ia ter preparado um travesti. O one shot ia ser uma. Na verdade, ela ia colocar o papo pra fazer um one shot, né? Tem alguma coisa que o bem, sabemos o porquê não foi pra frente. Ia ser um personagem bem interessante. Seria. Ia ser bizarra a caracterização, eu fico imaginando. Da Rua Augusta? Da Rua Augusta. Da Rua Augusta. Até 18 metros. Matou o segundo, e aí? Ele tá pensando o que ele faz. Gabriel, você ouve novamente. E aí você vai correndo em passo acelerado. Joga percepção. Opção? Hã? Opção? Sheila, Ashley, encanando. Você pode continuar atacando, mas vai ter que se 33. Você vê à frente um corpo caído, né? E um monstro gigantesco de pelagem. Que cor mesmo? Branca? Sua pelagem é branca? O Carps. O que é seu pelo? Ele é preto. Preto? Uma massa negra. Preto voltando, avermelhado. Desaparecendo no meio das sombras. Depois de vitimar um inimigo, um morto. Aí o olho olha assim: eu vou embora. Eu não tenho que subir nada, só tem que pegar outros caras e vazar. É, exatamente. Que é o meu poder de início. Vou usar o pulso de ação e vou continuar atacando. Vai continuar atacando? Sim. Por que ela tem atuação e acrobacia? Caramba, atuação é óbvio, acrobacia. Polydance. Você não quer assistir o RuPaul? Polydance. Deu. Nossa, 17 nos dois dados, velho. RuPaul, já, já Drag Race. 17 nos dois dados? Não, não assisti, eu conheço. Dois. Eu comprei a traveco lá, né? Foram, foram os dois ataques? Não, foi um ataque, eu tô jogando com o. Tá, então joga. Então, joga de novo. Joga de novo. Não, seu dano tá base já mata ele. Já tá matando eles. Se acertar, matou. Matou. Aquele 7 ali deu certo. 7 acertou. 2 ele acertou. Acho que com 7 acertou. É, então. Acertou com 2. Matou o outro. Matou outro. Se revelou, né? Aham. Uh-huh. E aí você está visível. E aí, Griel, você vê aquela massa negra na sua frente. É o imenso lobo bípede matando os orcs. Eu já sei quem é. Já sabe quem eu é. Eu só conheço um lobo. E você vê um monte de orc virando assim da clareira na direção de onde está o Murri. Tá? E você vê lá no meio do acampamento, perto de uma fogueira, um mastro. Você vê um humano e um sapo amedrontados com espadas em suas gargantas. Tirou 33 na percepção? Você consegue ver um fiozinho de sangue escorrendo assim na garganta do sapinho. Ok. O sangue é dele é verde? É ameaça ou não? O sangue do sapinho é verde? Sangue de sapinho é verde? Ele já usou minha sombra. É verdinho. Eu não sei se eu faço a ação de vocês agora ou se eu pulo pro próximo. Você que sabe. Sugestões? Mete bronca, Jorge. Mete bronca. Mete bronca no quê? Mete pau, então é ela. Tira a cara toda. Então vamos. Quer parar e depois fazer a ação? Se não, você não fez assim. Tudo bem. Se quiser continuar. Então corta pro Celerino. Do Vaquinho. Tá. Corta pro Thor. Descansando, seu Levi. Eu achei que não tinha boaça. Que é esse sininho? Ah, Tô tocando umas 500 mensagens. Mas você tá vendo que o do Celerim tem barulho, né? Então sempre que alguém mandar mensagem pro Celerim vai fazer barulho. É o único que tem barulho até agora. Você deixou ouvido, caralho. Vocês estão indo pra Menor? Não, não! Voltem! Vocês vão agora! Tem proteções mágicas na cidade! Agora alguém avisa! Agora! Olha quando você fala, tem proteções mágicas na cidade! Tudo estremece. Continua. Continua? Vocês vão ser pegos instantaneamente. Eu já fiz esse teste antes. Déjà vu? Olha, alguém avisou. Só que não chegou. Ó, não enfia uma adaga no coração que você morre, tá? Só pra falar. Propósito. Enquanto vocês não estão indo pra cidade, eu estou indo aí descendo pra encontrar vocês. E... vocês viram algum gigante da tempestade por aí? Essa carta é possui tudo. Sim! Bom, ok, você tá falando Barral? Ou só Ciri e Teão? Só pros dois. Só pros dois. Tá vindo de bom, continua? Vamos, acho que... tudo estremece de novo. E quando tudo estremece, você vê o chão abrindo uma rachadura. Eu acho que vai cair isso aí. Ah, acho que não tem mais gigante ali. Ursinho cutuca você e aponta pro chão. Que é isso, lebre? Lebre! Ó. Você me entende, certo? E eu entendi também a referência. Mas o que é esse chão? O que é esse buraco? Vem atrás de mim. Todos. Ele vai andando barriguinha assim pra frente, vai andando assim na sua direção. Parecendo eu na descida. Você. Parecendo o quê? Eu na descida. Você não chama o gordo, assim, na pra não cair, né? Se pra trás, mas não é pra frente, assim, tá louco. Equilibrar. Isso quer dizer que os personagens do Naruto são todos gordos? Não, mas só tem um autismo aí, né, velho? Só um é gordo. É eu na descida. É, ele é pançudinho, o ursinho, tá? Ele vai andando. Ele é pançudinho, vai andando assim na sua direção. Você colocou o de Everson pra fazer o pet do... Dessa vez, é o ursinho do... Lê um pouquinho só. Vai na sua direção. Vocês vão aqui, dá aquela estremecida, e aí você vê o chão fazendo assim, ó. Eita. Desnivelando. O movimento das placas tectônicas do castelo está bem intenso. Eu quero olhar pra ver se tem alguma coisa por baixo. Você olha assim, você vê a fenda, e aí você vê um furacão enorme assim, no piso, e aí você olha e você vê escuridão além disso. E aí quando dá essa estremecida de novo, esse chacoalhar novamente, né, você se desequilibra, tá? Você vai, começa a cair de lado. E aí você percebe assim, o castelo tá inclinando. Por acaso está... aumenta o desnível do degrau. Por acaso está começando a chover? Que pariu. Que manteve a gente aí, cara? Não, o castelo do cara é numa nuvem. Provocando movimentos na nuvem. É um castelo numa nuvem. Aí ele cutuca você assim, ursinho. O que foi? Você consegue voar? Tá. Não conte para ninguém que você viu isso. Nem então... fala, bicho. Não sei. Não, melhor esse aqui não é o Silent Ted. Eu viro um Golias, só que com asas de dragão. Ok. Muito uma pedra aí. E vou agarrando ele assim e vou voar. Tá. E aí vocês vão voando, tá? Vocês vão saindo. E eu já guardei os ovos durante os dois ovos na minha bolsa. Ok. E você vai voando, né? Saindo do... do aposento onde você estava descansando, tá? E aí começa a estremecer todo o castelo, tá? E aí você vê aquela rachadura aumentando, começa a se separar. Quando se separa o piso, aí você consegue ver claramente, o que antes era uma fenda estreita, você consegue ver uma fenda larga, tá? E aí você enxerga todo o piso de pedra, né, que formava aquele piso do castelo. Tá? Além dele, você vê um piso de nuvens solidificada rachado. E além disso, você vê uma escuridão, tá? Do céu noturno lá fora. De noite já? Não tem sentido. Por que não faz sentido? Porque ali dentro você não faltava de noite. Eu cheguei lá de manhã e eu fiz um discurso. O descanso com é 4 horas. Sim. Já é de noite. Já é de noite. De manhã podia ser 3 da tarde, cara. Quanto tempo demora ali no castelo? Né? Não, teoricamente eu sei, eu tenho áudio. O fuso horário do céu é diferente. Não, não, porque passa diferente. Porque pro gigante é outro. Você entrou dentro do Tel. Eu acabei de mandar uma mensagem pra vocês. E aparentemente se passaram 6 horas. O que está acontecendo? Aí ele ouve. A gente tá tentando fugir. Não, já ouviu isso já. É. Não, ele ouviu bem depois, porque a gente tentou fugir, era de noite, é meia-noite. Mas vocês não entraram na cidade, certo? Isabel! Eu acho que. Aí você só escuta uma mensagem do seu anel. Mande mais druidas. Bom, eles falaram que estavam perto da. Começa a separar o castelo, começa a desabar uma pedra aqui, uma outra pedra ali. O castelo, ele tá literalmente desabando. E aí você vai voando em direção à saída do aposento. Você percebe a saída do aposento ela girando assim, celeirinho. Girando, girando a porta da saída, girando, girando, girando. E você tem a nítida sensação de que você tá voando em linha reta, tá? Só que, porém, a porta tá girando e descendo assim. Eu acho que tava ali por magia. Conhecimentos de. Tá fazendo isso, ó. De proteger. Conhecimento de inteligência. Não tem pai, mais não. Ninguém. Não tem mais nenhum gigante ali. Então seu castelo desmoronou. É, válido. Raciocínio válido. Ou a puta que morreu era que ia fazer magia, né? Então, não tem mais nenhum gigante ali. Não, morreu. Era o ovo. Ovo. Era o ovo, você pegou o ovo e caiu o castelo. É, que o ovo tava. Você nunca assistiu banho, caralho. Você nunca assistiu o Indiana Jones? Era a caveira que segurava a pedra. É, você pôs um saquinho de areia no lugar do ovo de ouro maciço? Vai dormir aí. E o saquinho de areia pesou mais do que o ovo de ouro maciço, né? Né? Bom, então eu vou tentar procurar onde eles falaram. E eu vou começar a fazer uma vigília furtiva ali perto da muralha e ver se encontro alguém. Não? Vou ir descendo. Como com gosto? Eles falaram. Estava perto da muralha, né? Foi uma mensagem. De noite? Que eu recebi. Pretinho. Ah, tá. E eu vou tentar procurar perto da muralha. Você vai tentar procurar a muralha de Lenoren, é isso? Isso. Daí, procurando a muralha, vou tentar procurar eles. Ok. Os dois. Ok. Tá, acelerinha. Que isso, olha, está armado. Quando você vai indo, tentando sair do castelo, joga um save de destreza, vai. Joga 3 saves de destreza. No Japão é contra desabamento. No Japão são 6 da manhã. Então, café da manhã é bom. Então, arroz? Arroz? Laranja, tá. Bolo. Primeiro deu. Tá comendo por isso. 25. Alguém quer ficar com a vida de manhã? 19. Mangá japonês. E o café da manhã japonês 26. Eu dei jejum. Tá, passou em todos. Como assim café da manhã japonês? Porque fala que só pode café da manhã. E é do Japão, já é café da manhã. Então, café da manhã japonês. Não tem peixe. É quase um monte ali, ó. Bom, você vai voando pra, em direção à saída do castelo, e aí o castelo ele vem inteiro desmoronando, desabando, conforme você vai passando atrás de você. Tá? Por pouco você consegue se esquivar de todas as pedras, todos os pedaços do castelo que vão caindo por cima de você. Você sai no saguão principal. Tá? Você já não encontra mais o corpo do bebê anão. Do bebê anão. Do bebê gigante. E você já não encontra mais o corpo da gigante fêmea também. Tá? Estão desaparecidos. E existe um imenso buraco ali no solo. Tá? E o castelo ele começa a literalmente implodir. Tá? Você vê a saída do castelo e aí você voa velozmente para fora dela, carregando o ursinho. Né? O ursinho põe as mãos assim, tampando os olhos, fica chacoalhando a cabecinha assim, em negativa, e aí vocês conseguem sair. E aí você vê, estremecendo novamente, o castelo ele tombando de lado, e aí subitamente ele racha no meio. O piso dele divide o castelo em exatamente duas metades. Tá? E aí, uma metade vai caindo para esse lado, a outra metade vai caindo para cá. A estrutura do castelo ela desaba inteira quando o piso da nuvem ali desaba. Tá? E aí você vê que começa uma chuva de cascalho se precipitando no solo. Tá? essa chuva de cascalho, ela vai despencando, e conforme vai despencando, você nota que alguns pedriscos ali, algumas pedras, né, conforme elas vão despencando em alta velocidade, elas começam a se incendiar, a pegar fogo. E começam a despencar no chão como se fossem estrelas cadentes. Tá? Outros blocos de pedra enorme, eles vão caindo, e você vê, eles não pegam fogo, tá? Mas eles vão diminuindo de tamanho, e você nota que lá embaixo começa como se fosse uma chuva. Ganhamento da tempestade, como se fosse uma despedida. Certo. Onde estava a nuvem. Uhum. É hora de seguir em frente. Prontos, temos coisas para se vingar. O ursinho só chacoalha a cabeça assim. Vou começar a procurar o menor. Oh, obrigado. Joga percepção. Eu dou um chute na bola de fogo. Tem bastante gosto de laranja. 20. Não vai estourar. De bom. 20? Vai estourar a bola de fogo? Não. Tem que gritar. 20 natural, não? Pendendo aonde? Pendendo aonde e como? Fora que a situação, né? Já estoura. Você olha ao redor, seu Dinho. Primeiro, estranho, já é noite. Sim. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Tá? E você nota outra coisa. A paisagem ao redor é completamente diferente de onde você está. Você se deslocou muitas milhas. Nossa, tá até... Não, a aplicação ficou parada. Só isso que eu aqui não é, terra a terra girou, você tá do outro lado do mundo agora, né? No outro continente. Por isso que aconteceu tão rápido. E os artonianos ainda não descobriram. Bem-vindo a Westeros. Tava no Japão, agora se foi por... Eu sou um dragão, eu mando essa porra. Voltando. Tem uma plaquinha assim: bem-vindos a Westeros. Marte não perdoa ninguém. Fuja. Você vai fazer? Qual é a paisagem que eu consigo ver? Floresta. Floresta. Predominante abaixo. Tá? Floresta. Você vê deserto a leste de onde você está. Você consegue distinguir o deserto refletindo a luz da lua que está acima de você. Tá? E ao sul, montanhas. Uma cordilheira muito grande. Tá. Muito mais próxima de você do que antes. Tá, então eu me movi pro sul. Você se moveu pro sul. Teoricamente se aproximou mais de Eleonora. Tá pra baixo, não? Não, pra cima. Você foi pro sul todo mais perto. Que eu me lembro, você estava pra cima. Eu tô falando besteira. Ah, é, tá certo, o estreito é pra cima. O estreito é pra cima. Ah, então eu tenho. Como eu vou fazer isso agora? Boa pergunta. Eu vou ter que contornar a cidade. Pra chegar onde eu quero. Teleporta pra lá, ué. Geralmente funciona. Batendo em você assim. Aponta. Você olha e você vê fogo no meio da floresta. E você vê explosões. Eita porra. É da estrela que caiu? Hã? Da estrela que caiu? Não. Mais pra frente assim. Mais indo na direção do Lenore. Um pouco mais distante onde vocês estão. O Gogo tá morrendo, o negócio tem tenso, né? Não, você pode ver. Daqui a pouco ele. Você não pode falar. Eu tenho medo de altura. Eu vou indo furtivamente. E mano, as nuvens tem medo de altura? Por que não? Ele vivia num castelo, não sabia que ele tava voando. Tá indo naquela direção então. Ok. Vamos pular de núcleo então de novo. É uma longa viagem. Siri, dói. Então, dói. Muito bom. Não dói nada. Vocês estão na cela. Não dói, é pra morrer. Ok? Dentro da cela, com vocês, outros 5 prisioneiros. Todos eles elfos. Tá? Todos eles maltrapilhos, muito magros, fracos. Um aspecto de de doentes, inclusive. Todos novos, né? Todos prisioneiros diferentes dos anteriores. Um desses prisioneiros tá no canto da cela, tá? E ele... Quando vocês são jogados dentro da cela e a cela é trancada, ele levanta e olha pra vocês. E volta. Ele tá doente. E fica lá com aquele aspecto de transtornado. Vocês estão também numa cela diferente da que vocês estavam antes. É a terceira cela diferente na qual vocês são trancafiados. Todos presos três vezes. Eles estão se testando. Foi muito fantástico. Três celas diferentes. Se você olha ao redor procurando coisas mágicas, né? Olha pro equipamento do soldado que acabou de aprisionar você ali e nada brilha. Mas é por causa da cela, não é? Sim. Mas lá fora, quando eu olhei, era brilhava. Sim. Agora não brilha mais. É, na cela, cela é anti-magia. Cela é anti-magia. E aí? Não tem problema. Põe assim lá fora. Ele? Se fosse meu olho, dava pra ficar. Quem são vocês? Prisioneiro. Ele viu o. Ele viu o monstro. Monstro. O monstro que os goblinoides aprisionaram. Eles capturaram um monstro estranho. E usaram escravos pra transportá-lo até a cela onde ele está aprisionado. E ele viu o monstro. E depois que ele viu o monstro, ele ficou assim. Que monstro que é esse que causa isso? Eu não sei, infelizmente eu não vi. Mas eu presumo que se eu tivesse visto esse monstro, eu teria ficado como ele. Posso presumir que é um monstro de tormento? O quê? Posso? Não, ó. Ah. Posso pensar que é um monstro de tormento por ter algum conhecimento? Pode, você pode pensar. Pode pensar qualquer coisa. Pode pensar que foi uma funha. Dois quilos. Sim, pode pensar. Ele conseguiu descrever esse monstro? Não. Ele só falou Baba Yaga. Quando tentamos falar com ele, ele só falou Baba Yaga. Ele só repete monstro, monstro, monstro. E o monstro dentro da minha cabeça. Monstro dentro da minha cabeça. A gente não tem boas experiências com monstros dentro da cabeça. Pode ter visto o Mind Flayer. Cuidado, se o nome dele for Vernet. Vamos tentar falar com ele. Eu acho que isso é demais. Ei, você. Não tem nenhum monstro aqui. Não tem. O monstro, o monstro. Monstro. Não tem um monstro. Tem monstro. Olha o cara ali. Eu não sou um monstro. Minha cabeça, um monstro. Tem um monstro dentro da sua cabeça? Monstro na cabeça. Entrou. Monstro entrou na sua cabeça? Ai, feia, igual um monstro. Sério? Mas não tanto. Monstro na cabeça. Monstro. Eu acho que o monstro tinha chifres. Eu não sou roxa. Não! Um elfo cutuca você. O que você está falando? Com a minha consciência. Eu não sou roxo. Eu não lembro direito. A garança acabou com o gozo. Eu sou de humano. Eu sei o que você falou dessa coisa. É, porque não pode ser. Só pode ser chique. Monstro. Monstro. Eu vi o monstro. O monstro na minha cabeça. Como que é o monstro? O monstro é grande. Ok, é grande. Na cabeça. Ele não sai da cabeça. Monstro. Ele não vai dizer mais nada. Perca de tempo. Quando você fala, ele não vai dizer mais nada. Ele levanta assim, agarra no colarinho da sua roupa. Ai! O monstro! O monstro! O monstro! Que monstro! Ele me quer. E pra onde ele te chama? Ele quer todos nós. Ele quer que todo mundo... O monstro. Quer que todo mundo seja... O monstro. Ele quer todo mundo. Onde você viu esse monstro? Onde você prendeu esse monstro? O monstro está longe? Você é minha mamãe? Sério, de novo isso, eu espanco você! De novo isso, de espanco! Calma, filho. Você é minha mamãe? Ele está sendo atormentado. Eu vou atormentar ele daqui a pouco. Eu posso comer pão? Você já está fazendo isso. Ah, sério, no céu tem pão. Nossa, ele vai eu vou espancar o Jeff hoje. Eu posso comer pão, papai? Eu tenho fome. Só conte sobre o seu pesadelo. Aí ele levanta, vai na direção da jaula assim. Eu quero pão! Eu quero pão! Fica gritando. Lembra daquele cara que fala quero café? Para! Quero café. Para de gritar! Pão. Se gritar, não vai ter pão. Senta aqui e espera. Tá. Pão. O pão. O pão. O pão não, o monstro. O monstro. O monstro da cabeça. Lá embaixo. Lá embaixo o monstro. Lá embaixo, ok. Já sei onde tá o monstro. Vou sortear esse monstro aqui. Mais ou menos noção de onde é esse lá embaixo? Ah, tem. Não. Onde a gente tava. Onde a tava mina. A mina. Não, onde tem? O monstro. Lá embaixo. Sim. Será que ainda vamos trabalhar? De... Se falar que eu espero que não. Eu quero ir embora daqui. Tá, eu não quero também o Gão. Olha, eu prefiro não saber o que é o Gão, que muito menos até morrer. Eu sei o que é. Ok, não quero. Monstro. Só isso. Ele não, tinha abraços. Manda mensagem falando aqui por conta da gente. E o que ele fazia com esses caras? Não, até que você pergunta pro louco, né? Ele torcia. Fazer os braços dele eram assim. E ele começa a torcer o braço dele. Não, eu já entendi, já entendi. Assim, já entendi. Assim. E ele vai. Eu seguro o braço segura? Dele. Segura. Ah, bom, você segura. Ele fica fazendo força, uma disputa de força com você ali. Eu já entendi. Obviamente ele é magrelo e muito mais fraco que você. Tá? Chama de gordo. Ele fica sujando mal lavado, né? E ele fica tentando fazer força. O braço dele torcia. As pernas. Ele tinha mais braços. Mais braços. Tentáculos. Não. Antenas. Alguma coisa assim. Chifres. É. Chifres, tinha chifres. Por todo o corpo. Por todo o corpo, credo. Ele falou comigo. O que ele falou? Não era a voz. Era um zumbido. O zumbido fica na minha mente. Ele me quer. Ele não, me quer, deixa ele me chama, ele quer todos, ele quer todos, ele quer que todos sejam, todos sejam, o monstro, o monstro, o monstro. Tá, fique calmo, eu tenho que não pensar no monstro. Ele está aqui agora zumbindo. Posso mandar uma mensagem? Ele está zumbindo. Você consegue falar? Diga a eles que vamos libertar. Hã? É isso que ele quer. É... Como assim libertá-lo? A gente vai libertar. Eu quero o caos nessa porra. O monstro sai da jaula. Eu odeio o caos. Você odeia o caos? Então fica na sua ordem onde tu vai virar escravo desses carpachos. Mas aqui já está um caos. Então vamos fazer piorar para nós podermos fugir. O monstro. O monstro. Ele fala comigo. O que ele diz? E o que ele acha de nós soltarmos ele? Ele me pediu para levá-los até ele. Olha, viu? O monstro é consciente. Esse monstro tem nome? Não. Ele não tem nome. Mas ele conhece alguém que tem. Outro monstro. Maior. Pior. Calma, ele também tá ajudando. Ele serve o outro monstro. Ok, ele serve a quem? Um outro monstro maior, pior. Tem nome? Tem nome? Um outro monstro? O outro monstro não está aqui. O outro monstro tem nome. E qual que é o nome? O outro monstro não está aqui. Mas ele tem nome. Qual então é o nome? Diga o nome. Ele... Diga o nome. Ele foi para outro lugar, deixou outro no lugar dele. Continuando lá no próximo episódio. O outro monstro... Ele quer ser Deus. Quem não quer... Maior, pior. Como é que O que foi? Demônio, quer ser Deus? O outro monstro é maior, é pior. Ele quer ser Deus. É um monstro. Quem? João? Ele não gosta. Ele não gosta do monstro. Lucier. De agora. Ele gosta mais do outro monstro. O outro monstro maior, pior. Tá, e qual é o nome desse monstro? Pior e maior. Maior, pior. Que quer ser Deus. Ele começa a babar. Vocês sentem um cheiro estranho. E vocês veem que ele começa a se mexer e se cagar. Eu tô me afastando já. Não, eu seguro a mão dele aí. Você vai pra segurar a mão dele, ele já arrancou parte de um dos olhos, já tá cego de um lado. Haradak. Tá bom, já entendi. Haradak. Haradak. Haradak. Deve ser. Vai com tudo na direção da grade. Bate com tudo na grade e cai pra trás. Na boca dele espumando e saindo sangue. Às vezes nem deram compulsar. O outro, um dos outros elfos, vira, olha pra vocês. Vocês são muito. Por... Pelos deuses, o que vocês fizeram? Não fizemos nada, perguntou você. Pelo jeito ele tem uma ligação com o monstro. Um dos outros elfos vai, chega assim perto dele, põe a mão no pescoço. Olha pro que tá falando com vocês. Genial. Ele está morto. Ele está morto, Tim. Ele está morto, Tim. Que? Bem. Droga, sinto que foi a gente que causou isso. Não, o monstro causou isso. É, mas indiretamente temos uma certa. Mas eu falo baixinho com vocês. Bom, ele estava louco. Precisava matá-lo, precisava pressioná-lo a esse ponto. Nós só queríamos informações desse Quem ponto. São vocês? Esse monstro. Vocês não são daqui. Eu só queria as informações desse monstro. Ele se assustou isso com você. Amigo, né? Nós somos. Porque eu tenho prisioneiros que fomos capturados também. Eles o cegaram? Os caras mal. O Theo é cego. Ah? Eles o cegaram? Não. Sim. E você é uma demônia? Você foi conjurada também? Eu não sou conjurada. Temos uma sinergia ótima. Demônio mente. Entendi. Eles o cegaram. E você não foi conjurada por eles. Não, não dá pra conjurar nada aqui nesse demônio desse lugar. Eles conseguem. Como? É, mas eu não. Eles têm um círculo de conjuração no andar da mina. Círculo de conjuração no andar da mina? Sim. Que andar, mais ou menos? Na hora, no lugar que a gente escava? Exato. Quando eles estão escavando aquele mineral maldito, maligno. Há um círculo de conjuração lá. Eles extraem demônios diariamente de lá. Pra quê? E os usam como escravos. Escravo? Por quê? Como exército. E pra fazer experiências. Mas qualquer um pode usar esse círculo? Eu acho que não. Então esse é o problema, nós não podemos. Por quê? Usar. Você quer invocar alguns dos seus conterrâneos? Cuidado, meu caro. Já morreu um nessa cela, tu não vai querer que morra dois. Ah, então você assume o crime. Como que perdeu nossa vida? Eu disse que morreu um, não que eu matei. É, faz sentido. Eu disse que morreu, não disse que matei ninguém. Você sabe se quem está nessas celas é chamado de novo para as vilas? Sim, todos trabalham diariamente, incessantemente, você... até o dia findar, ou até a vida dos trabalhadores findar. Você participou da fuga? Não. Você ficou sabendo? Fiquei sabendo. Ele foi inteligente. Deu ruim. Por que você não fugiu? Porque não ia dar certo. Porque eu canguei vocês. Olha, a gente devia ter vindo pra essa cela. Desgraçoso assim. Eu avisei Lantor que não ia dar certo. Eles estão muito bem preparados. Eles... Tentou dar uma mão pro Lantor. Tem acesso. Tentou dar uma mão pro Lantor. têm acesso a todos os fusão do caralho. Eles têm acesso a todos os nossos. Todos não, quase todos os nossos conhecimentos. É, mas existem áreas que... fechadas que eles não têm acesso, felizmente. Então, talvez essas áreas sem acesso nós consigamos fazer magia. Nós, na verdade, somos amigos de um elfo que morava aqui. Ele quer restaurar o elfo. Quem? Talvez eu conheça. Griel Edlehel. Ele sabe o nosso nome, pessoal. Griel Edlehel. Griel Edlehel, tá. Filha de filho de Leguriel. Ah, Leguriel, sim, me conheço. Leguriel. Sim, me conheço. Depende daquela história agora. É, o filho dela. Sim. Quando eu servia como emissário, como mensageiro. Quer ver descobrir o papai dele, era o papai dele. E percorria o reino pai todo. Levando mensagens de um lado a outro, Leguriel, durante um período de tempo, ela fez parte do meu grupo. Ela era minha ordenança. O que é ordenança? Subordinada. Ah, obrigado. Eu tenho consciência que fala comigo. Obrigado. Sim. Você acha que esse monstro fala só com ele? Eu tenho meus demônios também. Tem os meus demônios também. Você está falando isso em voz alta? É a consciência. É minha consciência. Eu nem vi o demônio da tormenta. Se ela tivesse caído na minha mão. Ela ia catar pra levar embora. Tá louquinha. Ela ia catar pra levar embora. Ela ia botar no reino dela, no mundinho dela lá. Vamos nos sentar aí. Ela ia atacar lá, ia foder todos os animalzinhos dela. Um outro elfo, mais alto, um pouco mais corpulento, de orelhas mais pontudas. Ele se levanta, põe a mão no ombro, desse que tá com vocês. Acalma-se, Daniel. Não vamos nos exaltar. Tá falando demais, cara. Infelizmente, o nosso amigo teve uma morte prematura, mas a mente dele já havia se perdido e ele estava condenado. Todos nós sabemos disso. Não deixe suas emoções dominarem. Eles parecem estar na mesma situação que nós. Você é parente do Griel? Eu? É? Não. Não, parece. Não parece com ele. Parecido. Aos seus olhos devemos ser todos parecidos. Não, vocês têm personalidades muito diferentes. Deve imaginar, por um acaso, também devemos ter sangue verde. Não, não temos. Eu imagino que não mesmo, porque senão todos seriam um sapo. Não somos goblins de sangue verde. Goblins de sangue verde? Não, não somos. Nós estamos em situação com vocês. Só que temos amigos goblins, tá ligado? Será? É o que nós esperamos. Então não existe nos dar informações para que a gente possa... ajudar vocês também. O primeiro elfo tá arrumando vocês. Ele se debruça assim na cela. O corpo do cara. Não, se debruça assim na parede da cela. Amigos, vindo? Griel é um deles. O filho de Leguriel está vindo. De quantos mil falamos? Mas, sete mil. O infinito, se você contar a fé e a força. Até um pastor. Você não tá me querendo. Nós trazemos o necessário. Usa bem as palavras. Bem-aventurado é o homem. Destrói goblins e faz a justiça com as próprias mãos. Mas nós vamos precisar de muito mais do que palavras aqui pra vencer isso. De quantos mil estamos falando? Não volta isso não, cara. Deixa ele entender que é mil. 6, 4, 5. É, 5, 6, 7. Um grupo pequeno. 8. 8 mil? 8. Não, 8 pontos. 8 pontos. 5, 6, 7. Fala, tem mais um lobo. O que tava examinando o defunto, né? Sete. Ele arrasta ele pro cantinho da cela, vai, fecha os olhos dele. Quando você fala 8 pontos, ele se levanta, né? Olha, feio, né? Ele é um elfo bem mais magro do que todos os outros, um pouquinho mais baixo, né? Com olheiras profundas, né? Meio carrancudo. Olha, encara. Desculpa, é sério. Você está falando sério? 8 pessoas? Mas pensamos com a gente boa. 7, contei errado, desculpa. 7 pessoas? É esse o seu exército? É esse o resgate que vocês têm? É que ela contou o lobisomem e o dragão, por isso que ela falou 9. Pela quantidade, assim, pelos seus atos. Diniel, se essa é a nossa esperança de sair daqui, eu digo, estamos todos mortos. E ele se vira e vai cuidar do defuntão lá. A justiça será feita, mas sua língua será poupada. 7 pessoas? 9 comigo, com ele, né? Aumentou. Aumentou 50%. Eu não gosto de contar vantagens, mas nós já sobrevivemos a muitas coisas. É, sobrevivemos a vários perrengues. Olha que eu me encantrou um dragão. Quando deixa a parte só pra chegar até a cidade não é tão fácil. Inclusive, de onde vocês estão vindo? Destruímos, derrotamos o general do Tuor. Não foi fácil. Derrotar um general não é... algo assim digno de muita nota, mas já é um começo. Vocês vêm da onde? Do norte. Arton. Arton é o mundo do norte de... Tá certo. Arton também pode ser considerado continente norte. É que eu sou tão nortista, sabe, que ignoro o norte. Exato, exato. É, não é Laminor, é Hemnor. Hemnor, mas é Hemnor. Existem nações lá? Parece que nós somos iguais nesse ponto. Não conhecia muitas civilizações aqui. Não. Vocês então vêm de muito além de onde qualquer outro elfo daqui de Lenore já esteve. Truco. Na verdade, não. Você não é mais de Lenore. Principalmente onde eu morava, em Samburgo. É. Sobreviventes daqui? Sim. Existem vários elfos lá. Se deslocaram. Ele botou uns 15. Morreu. 1, 2, 3, peraí, se morreu. E eles estão tentando reconstruir um lugar muito bom pra esse cara. Sim, tivemos mortos. Inclusive, o Griel fez uma vila em uma grande cidade. Nossa, fundador. Para os elfos. Fez não, ele reconstruiu. Reconstruiu, restaurou. Restaurou, isso. Restaurou, acho que é a melhor palavra, isso. Ele luta pra restaurar a fé de isso, vossa Deus. Se é que você ainda acredita. Baixinho o tom. Ajam naturalmente, finge que estão descansando. Está vindo uma patrulha. Declarando. Ele fica encostado assim na parede. Não, deixa o morto aí. Tô dormindo, dormindo. Coloquei junto com a bosta. Falmontins. Fugiu, fugiu. O outro grandalhão, ele põe as mãos assim pra trás. Que isso. Tô dormindo. Anda, vai até o fundo da cela. Aí ele senta naquela postura de flor de lótus típica que o Grel fica. Né? E ele parece estar meditando lá no fundo. Só que eu medito de verdade. Né? O outro que tá ali perto do corpo, né? Ele pega uns trapos velhos que tem ali que vocês... deveriam usar como cobertas, né? Cobre o corpo, né? Deita, se apoia assim. E dá uma resmungada. 8, 9. 7. Tá com a carneirinha pra dormir. 9 humanos fedorentos. E eles acham que a gente vai vencer. Que humanos, que ridículo. Fui de pouca fé. E aí vocês, hein? Passando uma patrulha de soldados hobgoblins. 6 soldados hobgoblins passam em frente à cela, dão aquela olhada lá pra dentro e seguem adiante. Vem de encontro com eles, tá? Vê um orb flutuante, tá? Uma massa cinzenta, tá? Com vários olhinhos, tá? Não é Beholder, porque são vários olhinhos, mas sem tentáculos. Eu que sou cego, como eu iria sentir que não é um Beholder? Como? Eu cego, mas com a minha... Você é cego, você não sabe nem que tem um monte de olhinho ali. É, você sente algo flutuando, vivo, passando perto. Então, aí eu penso que é um Beholder. Você se lembra do... um Beholder, só pequenininha. Não faz lembrar o que ele sentiu lá na Alexia? Como é que é? Na Alexia tinha uma bolinha também que ficava voando, não é? Parecida. Mais que um Beholder, né? Aquela tinha asa. Essa não tem asa. Essa tá flutuando, ela tem vários olhinhos assim, em várias direções. Mas na Alexa eu não era. Não tinha percepção, então eu não vou sentir igual. Mas na Alexa você ainda enxergava. Exato. Legal. Então eu não vou lembrar da sensação porque eu não tinha sensação. Não tinha sensação. É, Beholder também não. E foi? O Beholder também passa. Fica olhando e vai embora. Ele viu o Hold. Ah, mas o Hold é fofinho. Se tô vendo uma massa redonda flutar, eu vou imaginar que é um Beholder, porque eu já vi um Beholder. Mas é pequenininho. Mas você também viu a massinha pequena. Então se é um ser humano, é bem menor que um Beholder? É, então onde um punho. É, uma bolinha assim. Ah, isso era evidência. Então eu posso associar mesmo. Pode, você pode ir, tipo, ah, tem asa, é o bicho no negócio de asa lá. É. E aí passa, vai embora, pode ir embora. Né? O elfo que tá lá sentado lá no fundo, né? Levanta um dos olhos, arqueia a sobrancelha. Eles já foram. Vou ficar de vigia. Ele vai até perto da grade ficar de vigia. Eles passam a cada quanto tempo? O Diniel, ele olha pra vocês. Eles passam a cada mestre. Não se lembra o que falei. É Diniel? Diniel. Diniel e Saniel. Desculpa. Minha mãe gostava desse cantor. Diniel. Diniel. O elfo sertanejo. Uma amiga minha que chamava chama Dini Kelly. Nossa. Nossa, que tristeza, hein? Parece um seriado. Dini. Eu conheço uma menina que chama Grace Kelly. Grace Kelly. Pesado, mano. Eu conheço uma Pomaila, gente. Nossa. É melhor que um G. Everson, né? Trabalho no segundo planeta do Thundercats. Nossa! Que massa! Segundo planeta não, é uma das Thundercats. Não, não. Que vem da segunda leva. O quê? Pumaira. Pumaila. Pumaila. É o nome do segundo planeta do Thundercats, segundo ela. Zoaram, porque tinha a Pumaira, que é uma das Thundercats da segunda temporada. Que ela veio de Pumaira. Mas é porque o N e o R confundem o som, então pode ser a mesma coisa. Ah, mano, Saraiva é bonito. Saraiva? Saraiva. A cada 5 minutos passa uma patrulha. Tá. Você imagina ele chamar. Sempre 6 ou eles mudam? Tem um básico. Cada 5 minutos passa uma patrulha por aqui. Existem várias patrulhas. Qual que é o local mais próximo pra gente chegar até a mina? Por aqui tem algum lugar perto? Tem, as escadas que levam até lá. Mas por aqui, mais próximo aqui. Mais próximo aqui? É. As escadas que ficam ao. Deixa eu ver onde vocês estão agora. Vocês estão agora? O que foi você? Naquela direção. Tem uma escada. Leva pra baixo. Muito longe? Como que é feito essas. São uns 20 metros daqui. Não dá pra ir então. O quê? Dá pra ir. Como dá pra ir? O que você está planejando? Diaba. Estou planejando até aquele círculo de invocação, ver se eu consigo invocar alguma coisa. Pra causar uma distração pra eles. Ah, eu sabia que você ia querer invocar uma das suas coisinhas. Olha, qualquer conjurador que se preze consegue conjurar coisas, tá? Eu também sou um conjurador. Mas você não é esse tipo de conjurador. Você é um conjurador relacionado a deuses, eu não. É um conjurador, conjurador. É. É a conjura mesmo. Exato. Eu posso chamar um anjo? Tá? Como uma vez. E o que você planeja fazer invocando alguma criatura lá? Basicamente o caos, mas talvez não seja suficiente só isso. E como nós iremos nos beneficiar do caos? Com o caos nós podemos escapar sem que eles nos vejam. Eu sou sua consciência, né? Pode ser, pode ser. Ela vai invocar a própria consciência dela. Bom, o caos é imprevisível. A consciência dela tá no recado. O caos é imprevisível, tanto pra gente quanto pra eles. Olha, nós precisamos pegar nossas coisas. Eu preciso passar em dois lugares antes de ir embora. E mais o que a gente veio fazer. Eu sinceramente só queria sair daqui e poder voltar. Me reconectar com o Calmir. Por que com nossos amigos. Calmir não chega até aqui? Se Calmir não chega até aqui, meu bem, você tá fudido. A configuração dele não passa. Não consegue conjurar o Calmir. É claro que onde existe vida. Só que eu sou um pouco fraco. Sem poder fazer nenhuma magia aqui. Não, a gente pode fazer algumas, mas nenhuma que literalmente conjure coisas ou ficar invisível e etc, etc. Nada que ajude realmente. Nossa, tirou o mundo dos seus braços. Bom, se a gente conseguir estiver no caminho nossas coisas, tudo bem, mas eu prefiro sair daqui e reencontrar com nossos amigos antes deles entrarem. Não. Você tá tão confiante que eles vão nos manter aqui até eles enjoarem? Não, mas eu pretendo fazer isso agora, por isso que eu estou falando. Se a gente for até o círculo de conjuração e conjurar algumas coisas que possam nos ajudar, fica bem melhor. Se algo der errado nisso. Mas nos ajudar como? Matar Hobgoblin já ajuda. E bastante. Ela quer adiantar o Gaúga. O outro que tá relacionado chega mais próximo e fala: mas se você invocar alguma coisa, por maior que ela seja, vai matar apenas alguns deles antes que eles chamem os reforços. Tem que ser alguma coisa extremamente grande e poderosa que possa matar todos eles instantaneamente. Se você invocar uma coisa tão grande assim, tão poderosa assim, a probabilidade dela exterminar a todos nós é de 100. Se eu conseguir, se lá eu consigo conjurar coisas, talvez eu consiga fazer outras coisas lá. Se você conseguir... Teleporte, com gente... certeza. Teleporte. Soltar o gigante que a gente viu da tempestade. Ele criar o caos. O gigante da tempestade seria uma boa. Ou a eu quero tirar aquela dragoa daqui. Aliás, ela não merece ficar aqui. Pra quem ele está usando o gigante da tempestade? Ou é só mais um mero escravo? Mais um escravo. Mais um soldado involuntário nas fileiras deles. Você sabe se os demônios andam livremente aqui ou não? Não, eles são todos prisioneiros. Assim como todos nós. Por quê? Você planeja libertá-los? Não, eu planejo invocar um. Se eles andassem livremente, eu poderia pedir pra ele ir até o local X e fazer X. Entendeu? Ele andando livremente, ele não teria problemas com os sobrecobres. Se eles estiverem presos aqui de forma injusta, é claro que deveriam soltar. É, porque querendo ou não, eles podem voltar pro clã deles. E afinal de contas, o que vocês vieram fazer aqui? Yeah. Libertar escravos? Pelo jeito, não. É complicado. Estão preocupados em salvar suas próprias peles, pelo que eu posso perceber. Não, a princípio. Porém, eu gostei de vocês. A princípio, queremos restaurar vocês de Lenore. Só que temos outras prioridades antes que isso, porque, embora somos muito fortes, ainda não estamos preparados para enfrentar o Lenore. Nós somos o seguinte. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Zorn colocou aqui com eles, porque são um bando de traitor, eles vão contar tudo pro Zorn que a gente tá falando pra eles. Mas tudo bem. Passamos o seguinte, então. Eu e meus companheiros aqui nos ajudaremos. Se vocês nos ajudarem. Aqui. Os poderes podem ser interessantes. Por quê? Aí vem a faca do vídeo. Trazer demônios pra cá, espalhar o caos. Por quê? Gostei da sua ideia. Você tem algo que eu pare, algo que eu sinto, que eu percebo? Cuidado. É algo como se fosse fogo em suas veias. Tá chonadinho. Um pouco. Posso dizer que sim. Isso me agrada. Nessa situação que você se encontra aqui, nenhum de vocês está existindo. Muitos dos meus já abandonaram toda a esperança. Fica tranquilo, na hora que o Grial chegar, ele vai falar pra caramba, vai acabar com isso. Vejam ali, meu companheiro, pobre escorinho. Pobre escorinho? Pobre. Pobre escorinho. Escorinho. Só o que ele faz. Ah, eu fudei. Só o que ele faz é. Fazer back service. Conseguir o pouco de bebida que nós conseguimos destilar aqui nas celas e se embriagar com ela pra poder dormir. Vocês têm bebida aqui? Temos. Claro, ela é proibida. Mas eu consigo algumas doses. Vocês não mexeram ela. Não. Dá a partir da pouca comida que eles nos servem. Olha, gostei de vocês. Eu preciso aprender esse método. Posso lhe ensinar. Oh, vou ficar muito agradecida. Outras com coisas isso. Mais. Não só isso, obrigado. Tão bem constrangido. A vela, escurando a vela, né? Então, o que vocês me dizem? Temos um acordo? Mas vocês querem que a gente ajude vocês aqui, exatamente. Fugir, é isso? Sim. Nos ajudem a fugir daqui e a levar tantos quantos dos nossos forem possível. Justo. Mas eu quero levar a dragoa. Claro. Ok. Podemos voar nessa dragoa? Não, eles são caras atrás dela porque ela é bonzinha. Só com você? Droga. Fala. Pensei que a gente tem um dragão. Vocês têm um dragão? Tem. Podemos voar nele? Eu acho que ele não vai gostar, mas acho que ele deixa nessa situação. Ótimo. Se isso vier a correr, eu comando então. Não, ele é inteligente. Tá. Você é adestrado. Eu estou um pouco frustrado com a nossa situação. Por quê? Porque a gente já tentou fugir e não deu certo. E você acha que a gente vai ficar aqui? Não, eu só queria ter um plano sólido e não só fugir. Ah, tá. Vamos fazer assim, ó. A gente vai, eu vou até o círculo, tá, de conjuração, conjuro algo, peço pra esse algo soltar o gigante da tempestade. Acho que vai ser fácil chegar perto do círculo, acho que vai ser não, fácil. Com certeza não, né? Só apenas 12% de um plano. Basicamente. Eu tenho um plano, eu não falei que ele é bom, mas eu não tenho plano. Pra... Só tenho parte do plano, o resto é eu tenho o início. Eu preciso do outro olho dele. Não tem, a gente precisa fazer magia aqui, a gente não tem como fazer magia. Eu só queria que nossos amigos chegassem logo. Só queria que nossos amigos chegassem logo. Mas você não tá entendendo. Bateu o calcanhar? Se eles chegarem, eles também vão ser presos, então não é uma boa eles chegarem. É, tipo, não. Porque a gente vai brotar por isso. O que eu não queria falar com ele é que, embora eu queira assim, salvar o povo daqui, a nossa prioridade é salvar o Murden. Pra nos deixar mais forte. E aí a gente fazer alguma coisa pra Lenora. A gente não deveria ter entrado aqui. Ah, mas como é que eu ia saber que ia ter aquela parede? Ninguém... Ah, mas aquela muralha que não pode ficar transformada aqui dentro. Você sabe que os elfos do nosso grupo não contam muito. Ah, eu sei, mas vou fazer o quê? Se o Grial avisou um pouquinho a boca assim, ó, a gente não tinha entrado. Mas não, vou guardar as coisas de Lenora. Não, não pode dar TP, mas pode entrar de invisível. Nós estamos ouvindo tudo, tá? Ah, eu sei, tá bom. É só... É uma pseudo-privacidade. Vai pra lá. Você é uma 2x2, porra. Os caras assim, ó. Como vai ter um pseudo-privacidade na água? Que amor. Só pra informação de vocês. Está quase chegando outra patrulha. Obrigado. Só me responda uma coisa. Por que você não... tentou fugir antes e agora você tenta. Tentei diversas formas. Diversas vezes. Por isso, eu digo. Você vai trazer um dos seus amiguinhos lá com qual intuito? Soltar o gigante da tempestade. Gigante da tempestade forte. Bom. Gigantão. Isso é o começo de um plano. É, basicamente. É o que eu tenho por enquanto. É. Daí é improviso. É. Vocês gostariam de ver o portal? O portal. O portal, o círculo de invocação? Sim. É claro. Eu sou conhecido por realizar tarefas impossíveis. Você está me acusando de alguma coisa? Não, mas já tem essas habilidades peculiares. Não é uma crítica. Eu sou druida. É só uma pergunta. Não. E apenas lidera um grupo de elite. Vai invocar o que? Ele olha para todos os outros. O grandalhão, ele parado assim, só arqueia a sobrancelha. O outro, que tá deitado ali junto de fogo. E daquela torcida de nariz assim. Eu já vi que é mentira. O bêbado. Dormindo. Eu gosto e do morto. E o morto tá morto, né? O morto continua morto. O morto fala um monstro. Se o morto falar um monstro, eu fujo. Não, pera, falou. Pera. Isso aí então, foge, quero ver. Foge. Isso aí é meio contraditório, hein? Aí. Vocês veem que deitado do lado do bêbado ali tem um outro corpo que se mexe um pouco, levanta os olhos assim cerrados, vai abrindo os olhos aos poucos, olhando pra vocês. Fizem uma elfa bem magra também, bem judiada. Tá aparecendo os nominhos deles assim, e com barra de live, né? Tá aparecendo os nominhos continuando a cena. Sim. Então, temos um trato? Sim, senhor. Eu posso mostrar ao... Sim, senhor. Senhor. Muito prazer. Eu sou Diniel. Prazer. Ele pega a sua mão, puxa assim. Dá um beijo. Ó, oh, hoje tem o meu golpe. Não, ele... pera. Hoje vai ter o Gaúga de dois jeitos, pelo jeito, né? O Gaúga e o Gaúga. Aí ele vai, vai até perto do Theon, né? Ele olha assim. Segura o antebraço do Theon e segura sua mão e chacoalha. Porque você é cego, ele não fica assim. Ele fica esperando você. É, eu ia falar, assim, ele. Aí você. Opa, opa. É, eu sou cego, mas não tão cego quanto você imagina. Ele é autossuficiente. Muito bom. Já vi alguns com habilidades semelhantes. Você vai conosco nos mostrar onde é o círculo, é isso? É evidente que sim. Ai, eu acho que isso vai dar uma merda. Vamos, eu lidero. Não, espera passar a guarda, né? Não, vamos antes que eles passem. Como você vai abrir a cela? Tem a chave? Eu vou abrir a cela. Ah, eu vou tentar abrir a cela, dá um minuto pra mim. Deixa eu entrar na merda de novo. Não, nada disso, esse plano é muito... sujo. É, não, por favor, eu não tô afim disso não. Passar em merda não vai não. Fique tranquilo. Eu jamais deixarei que você passasse. Eu não passei na merda, meu bem, eu abri a cela. Aí ele vira pro. Pro grandalhão. Quanto tempo dá ainda, Cepioque? Aí ele. Cepioque. Temos 1 minuto e 18 segundos aproximadamente. Faça sua mágica. Aí ele olha assim, daquela levantada de sobrancelha. Já disse que isso não é mágica. Aí ele vai assim na beira da cela, olha assim. Né? Pega assim por fora, assim, no fundo da dobradiça. Faz um aperto assim com força, vocês veem, ele começa a puxar o pino assim. Ele cata na grade assim e ergue. E desloca a grade da cela. Já vi isso num teatro. Interessante. Está aberto. Obrigado. Você é muito forte. Vamos? Vamos. Eu tento erguer um pouquinho mais a grade. É pesado. Eu faço a diferença? Faz, ajuda. Levantou mais sentido. Aí ele olha assim, não se enganem com o Cepioque. Embora ele esteja fraco como todos nós aqui, abatido pelas privações, ele ainda tem muita força física e muita inteligência. Cepioque. É tapioca, vambora, tapioca. Temos um minuto agora. Sim, precisamente. Ok. Vamos? Temos 56 segundos agora. Vamos. O tá junto com o morto, ele levanta, senta. Genial, isso não é uma boa ideia. Espera passar o papo embora. Isso não é uma boa ideia. Você vai se juntar com essas criaturas fedorentas. Eu acho que isso não vai dar certo. Eles sim devem ter sangue verde. Eu quero ver você dizer isso quando a gente fugir. Mas eu aguardo. Vambora. E ainda te salvaremos depois. Quero só ver isso. Ele vira de lado, resmungando. Vamos lá. 8, 9. 7, 6. Tá vendo como está aumentando? Ela tá diminuindo. 15 segundos. 14. Vocês vão. Saem da cela. Tá? Ele vai liderando vocês, passando furtivamente, tá? Vai adiante, aí chega, ele para, né? Põe a mão assim próximo do seu corpo, não chega a tocar. Na esquerdinha. Na esquerdinha, né? Não chega a tocar. Né? Aí ele olha assim pela viradinha e faz. Vamos. Aí vocês veem uma patrulha virando a outra esquina assim. Ele aponta a escada, né? E vamos, e leva vocês pra baixo. Vocês vão fazendo isso na continuidade e descendo os andares até que vocês chegam no andar da mina. Quando vocês chegam no andar na mina, né, tá aquela pedra gigante, bonita, reluzente, negra, né, querendo sugar as almas de vocês. Não. Aí ele olha e fala: aquilo lá veio do espaço. É hostil. Não cheguem perto. Vamos, do outro lado dela tem um túnel, uma caverna secreta. Vou lhes mostrar. Só pra você saber, já que você ouviu a conversa na cela, você trai a gente mata você, tá? Só uma informação. Agora continua. Estou gostando mais ainda de você. Você não fará mais parte do game. Ah, não, mas eu mato ele, pode deixar. Só continua andando. Vamos, eu vou levando vocês. E aí chega um certo ponto, ele para perto da pedra ali, né? E olha, você tá vendo ali aquela parede? Uhum. É uma ilusão. Tô enxergando a ilusão. Tô enxergando a ilusão. Eu sei. Bom, aí você entra na parede. Não, sai correndo e bate. Vamos. Vai conduzindo vocês, vocês atravessam um túnel e saem numa grande gruta, uma grande câmara. Tá? Dentro dessa câmara tem lá traçado um octagrama cheio de símbolos profanos, velas e tudo mais ali no meio. Ele entra e ele fala: e aí vocês veem, tem três soldados no meio. Três batidinhas nele assim. Eu tô descalço. Tá. Tentar dar uma de stop. Tentava dar uma de quê? Stop. Todo mundo quer ser, né? Estão, dá pra ver se estão dormindo, acordados? Não, estão andando. Tem um deles que tá dando a volta no círculo e outros dois estão do lado oposto, né? Um de frente pro outro conversando. Ah, você viu? Não, o TIE Fighter. O que vocês vão fazer? Não trabalhadores? Exato. Os escravos não podem entrar aqui. A gente tem que matar esses três. Matá-los. Pra quê? Você quer tentar invocar alguma coisa? Não é assim o plano, caralho. Eu sinto minhas correntes. No círculo tô isso. Mas você quer que eu... Você quer que eu invoque daqui? Eu preciso estar lá, teoricamente. Como que eu vou tirar de junto? Tirar esses três caras daí. Tem um plano. Qual? Vamos correr para o círculo. E ele vai fazer... E ele sai da caverna e vai entrando no túnel, cambaleando, segurando assim de lado. O primeiro orc já... O Goblin já sai correndo, saca a espada. Ei, escravo, o que está fazendo aqui? Aqui é proibido. Ai, ai, foi atacado, foi atacado. E aí os outros dois já dão a volta correndo, vão chegando perto do... E aí o... Quando ele vai chegando perto do primeiro, que tá apontando a espada pra ele, ai, não resisto. E cai em cima dele assim. Bate com o braço da espada, a espada abaixa pro chão. É o segundo botão de... Ele meio que abraça assim, ajuda, ajuda. É o 3, HDMI 3. Tem. É o segundo botão de baixo pra cima. Tem. A trolls lá fora. Ai, me bateram. Ai. Bateram os soldados. Né? E aí os outros dois chegam, estão perto dele. Estão, né, lá, olhando ele. E aí, o que você tá falando? Eles já vão sacando as armas aí, apontando pra pegar ele. O que você tá falando? Onde que tem goblins? Onde que tem trolls? Né? Lá fora, tem trolls. Trolls. Entendi. Trolls lá fora. Ai. Eu não entendi, desculpa. Então, ou é pra gente atacar eles, ou é pra... Eu acho que não entendeu. Eu acho que é pra gente atacar eles. É isso que tem. Vamos trocar de núcleo, vai? melhor, corta aí. Oi, desculpa. Vai lá, repete. Vocês passam correndo. Isso, tá. Isso mesmo. Velocidade acelerada. Beleza, Subitamente, Toph, seus olhos biônicos, tá? Eles vão virando assim na direção do leste. Sozinhos. Eita, tá? Sozinhos vão virando na direção do leste. Aí você vira a cabeça, olha, e aí você vê uma horda de criaturas correndo na direção de vocês. Muitas. Eu literalmente não entendi. Tem umas 3 dúzias de criaturas ali, aproximadamente. O que você faz? Eles estão se aproximando. Vou tentar ganhar tempo pra gente. Faço em camão e ergo uma muralha de pedra. Não, não é. Não. Não. Eu acho que a gente finge que foi atacado também. Não é. A gente sai lá fora, quando eles forem sair pra ver os trolls, a gente vem. A gente é muito bom. Quem chama esse jogo do bem? Por favor. Ele tá chamando a atenção pros caras irem lá fora. O que vocês fazem? Vamos pro circo. Vocês vão pro circo. Mas não vai cruzar? Vai. Vai, bate. Faz o... Vai. Vai. Cruzou. Quando você faz assim, tentando erguer uma muralha de pedra, você sente que o chão, ele não é de pedra. E quando você tenta manipular a pedra, na verdade não é pedra, para moldá-la e formar uma muralha, quando você faz esse gesto, você sente que o chão ele pulsa, que o chão ele é vivo. E quando você tenta manipulá-lo, você sente que ele grita de dor. Quando você tenta invocar o seu poder para distorcê-lo, como se você torcesse um corpo vivo. Não é mais terra. Não é mais terra. E quando a Toph, vou tentar ganhar tempo, ela faz isso, você escuta um grito assustador. E o chão ele começa a tremer. Só que não tremer como um terremoto. Ele começa a vibrar, a ondular. Como se vocês estivessem pisando na barriga de um gigantesco de Everson. Pera, já é pro Nasma, será? Eu mudo rápido uma estratégia. Do mesmo jeito que eu volto com uma muralha de energia. Ok, uma muralha de energia. Essa tá. Não funciona. A energia grita. Muralha de energia. Espero que não seja igual na terceira edição. Que nível que é a muralha de energia? Qual forte tem que nível? Não lembro, cara, que eu já vejo. Oitavo nível. Deixa eu só ver se eu tenho slot pra usar o invocar demônio. Quinto nível, qual que é o slot maior que você tem aí? Sexto. Sexto. Quando você tenta fazer a muralha de energia, não sai. E aí você sente que parte do seu poder mágico se esvaiu. Você está mais fraca, Toph. Pessoal, eu não consigo fazer magia. De alguma forma, eu tô plebeu, né? Sem mana. Mas você está feliz. Exato. Bom, tá vindo uma horda deles aqui. Vamos tentar ser mais rápido possível. Eu não consigo contê-los com a minha magia. Toph, por que ainda está avançando? Pra gente ir pra saída. Não parece. Parece que você tá indo em direção a eles. Você olha nitidamente, não. Você tá indo lateralmente a eles, Toph. Lisbeth, mas não na saída. Mas não em direção da saída. Não, Lisbeth, você está enganada. Agora que eu enxergo, eu tô vendo a distância deles. E eles estão cada vez mais próximos. Rápido, vamos! Não tenho tempo. Se eles chegarem muito perto, a gente vai ter que lutar. Mas eles são muitos. Eles são aquela bola de carne de novo? É uma pena matá-los, mas... Quem foi? Eles são bola de carne de novo? Não. Não, é outro tipo de criatura. São criaturas encouraçadas gigantescas. Você sabe o nome delas? Eu sei! Sabe. Eu sei o nome delas. Você conhece tudo. João, Pedrinho, Francisco, Thiago. São burodrons. Sim, são burodrons. Burodrons. Que merda são burodrons? São burodrons. Que merda é essa? São criaturas de 15º nível. Burodron. Burodron mesmo. Burodrons. São burodrons. É. Como é que eu sei isso? Toph, eu acho que essa criatura tá chamando mais coisas pra gente. Você tem que tirar isso do seu rosto. Sim, mas agora não é hora de ficar parada tentando tirar. Vamos rápido. Nem minha magia eu consigo usar. Você tá conversando demais, vamos embora. Lisbeth, você ainda não consegue avistar as criaturas. Tá? A única coisa que você consegue ver é aquela imensidão, aquela planície vermelha. Até onde o seu olho alcança, onde seria o horizonte que você consegue enxergar ali, né? Ele ondulando assim, ó. Como se fosse uma onda vindo assim na sua direção. É isso que você consegue enxergar. O que vocês vão fazer? Tá tudo vibrando mesmo ou é a minha cabeça? Não, o chão de alguma forma ele está vivo. Parece que estamos num imenso corpo deitado. Como se fosse a carne. Não, Toph, você está falando besteira. Tô? Não tem nada a ver. Não? Não tem nada a ver. Como você começa a falar isso, você chacoalha a cabeça. Tô falando merda, não. É que aqui é tudo Lefeu, tudo pertence aos Lefeu. tranquilo. Tá tranquilo, meu, eu tô em casa, né? É, mas tá deslefioso isso aqui. Como assim? Acho que não sou eu que estou delirando. Essa insanidade acho que foi você que pegou. Eu insana? Você está louca. Detonado. Você sabe, Toff, que o ambiente onde vocês estão, ele foi inteiro alterado pela realidade Lefeu. Então tudo ali, incluindo criaturas, solo, o próprio ar, se tornou parte da coletividade Lefeu. Puta, Borg. Sim, tipo Borg. Hum? Cthulhu Borg. Chuta o chão. Todo mundo sente dor. Procura o saco no chão. E mas, você lembra quando a gente. Quando foi a gente que lembrou de sentido coletivo que a gente teve? Não lembro onde a gente teve. O cabeça do Theo. Dentro da mente do Theo. Você se lembra daquele episódio? É mais ou menos aquilo. Que episódio? Episódio que eu digo aquele dia. Na onde? Aquele acontecimento. Naquele acontecimento, você se lembra? É mais ou menos aquilo, tudo está ligado. Entendeu? Não. Você não falou foto pra mãe Braga, foto que é? Aquele episódio, Jornada Estranha, segunda temporada. Não, acho que é a quarta temporada. Vamos continuar correndo. A gente ganha tempo deles. Tá, quando você fala vamos continuar correndo, você olha assim na direção. E você sabe que tá vindo uma grande horda do Quitrius também. Do quê? O Quitrius. Parece um forte. Droga, agora eles estão vindo o Quitrius na nossa direção. Do que falei eles quando tem Pokémon lá também. Porcaria. Ah não! Estamos indo na direção correta mesmo? Parece que vocês estão nos atraindo pelas criaturas. Estão vindo o Quitrius pra gente? Droga! A gente tá cruzando a borda! Porcaria! Se eu tivesse meus poderes aqui. Run first! Será que eu consigo mas você barrar? Tem seus poderes, só que enfraquecidos. Não, sim, mas... Porque você ainda não faz parte da coletividade, você ainda não é Lefeu. Tá quase. Quando você se tornar Lefeu, você poderá usar os seus poderes em nível máximo. Torna um Lefeu, você entregue a força. Será que eu consigo barrar a nossa identificação? A gente, como se a gente sumisse do mapa? Acho que sim. Não sei, vai tentando, mas não fica parada. Tá ouvindo melhor agora. Mas você completa, você ainda acrescenta. Mas não tente usar magias muito poderosas, porque o seu poder como conjurador está mais enfraquecido. É, mas não tente nenhuma magia. Seu poder está enfraquecido. Não, nenhuma magia poderosa. Magia poderosa. Não tente nenhuma magia, vai, faz magia. Deixa eu tirar uma magia poderosa. Eu não vou fazer nada. A barriga tá aqui. Deve ter muito mal. Deve ter muito sim. Vou cair esse. Demagia aqui. Eu queria barrar a nossa identificação, sabe? Eu não lembro o nome da magia. É, não dá certo. É isso. Mas eu acho que eu tenho isso. Deixa eu ver aqui. Ainda falta que eu uma analogia pra ela. Dizer pra ela que é como se. O Forest, só corre, Forest. Corre. Mas você tem essa magia? É de terceiro nível, ok? O poder atual de vocês fosse medido em níveis, né? Seria como se vocês perdessem uns 5 níveis de poder. Isso dificulta as magias que vocês conseguem fazer. Imagina como se estivéssemos iniciando a sua jornada, Lisbeth. Pelo mundo de arte. Você está nesse. Eu sou meio gordinho aqui. Nesse poder agora. Você está com esse poder agora. Bem limitado. Nessa área. Mesmo que nas suas veias você sabe que corre um poder grande, ele não vai se manifestar. A gente fala de. Acho que não, eu vou cair. Droga, Lisbeth! Anda logo com essa magia! Já deu um escola de lote que eu tenho! Eu levo inteira pra quinta. Cara, livrão? Por que é bizarro? Porque tá vendo Lefeu, velho. Tá vendo Lefeuzinho muito bizarro. Tá vendo Lefeuzinho? Agora você vira pra ele e fala: todo mundo quer ser o Murray. É. Só fez esse deu um Lefeu forte, tá? Ainda não é, ainda não tem é essa magia. Não tem essa magia. Ainda é fraquinho ainda, Lefeu. Meu, só não, mas run. Você tem uma magia muito legal também. Dá pra fazer? Aí eu já não sei. Ajudaria nessa situação? Com certeza. Tá falando qual é, ajudaria nessa situação? Fala pra portal dimensional. Quarto dimensional. Dentro de um lugar que já é uma dimensão. Mas eu acho que eu consigo só eu passar. Eles ficam todos para trás. Só um terreno. Não, acho que consegue passar uma pessoa, gente. Uma pessoa só? É, não é mais uma. Que legal. Tchau, você. Tchau, pessoal. Foi bom conhecer vocês. Não, fala assim, ó. Gente, continua. Vocês sabem a saída. Onde que é? Pra lá. Tchau, Baba Yaga. Ela leva ela e o Golem. Golem e a roupa. Eu tenho um pergaminho. Eu levo ela e a Kyra. Pergaminho do que, Elisbeth? Eu tenho um pergaminho de teletransporte. Você acha que... Mas o teletransporte é uma magia muito poderosa. Acho que aqui a gente não consegue. Será que eu vou queimar a pergaminha toda? Não sei, é válido tentar. Quanto mais rápido sairmos daqui... Não sei. Eu falo pra aquele anão que tá guiando a gente pra que ele fique com a pergaminha. Que pergaminha é essa? É de teletransporte. É teletransporta a gente de onde a gente veio. Dá pra saída. Droga, não sei fazer magia. Lisbeth, qual é o seu problema? Conjura você mesma. Mas eu não vou conseguir sair daqui. Mas o que, que tem a ver isso? Eu vou tentar. Você quer nos transportar pra saída? Sim, você sabe onde é. Eu não sei. Mas eu ia jurar, Lisbeth. Ele pode aprender. Você não. Você... Lisbeth, você não tá falando coisa com coisa. Se eu te disser que distância a gente tá da saída disso aqui. Me indique que eu vou tentar fazer. Tá, mas é confuso, porque aqui as coisas não funcionam muito bem. A nossa noção de direção. 5 metros. Na direção oeste 4. Mas eu acho que nós estamos a uns... Se for menos de 300 metros, nem faz terapia. E aí o cogumelo fala por telepatia pra vocês. A distância que eu consegui medir é de 30 a 40 quilômetros da saída. Vai de TP, por favor. Puta rolê, mano. Só mais um dia, velho. É quase correndo sem parar. É quase um dia viajando aqui dentro. Agora ele tem que ir automático. Tá correndo aí. Me descreva a saída que eu prometo tentar pensar. E vou conjurar o pergaminho. Aí ele descreve a saída pra você. Ele faz... telepaticamente uma imagem na sua mente. Isso é bom. Tá? Utilizando os esporos, ele faz uma imagem na sua mente. É uma gruta cheia de stalagmites, tá? Uma gruta grande que ela afunila, sobe e vira para a direita, tá? E aí você consegue ver como ela vira para a direita numa curva não muito acentuada e vira para cima, tá? E ali você vê um brilho que vem da superfície. Eu uso o programa. Ok. Vamos rolar dadinhos? Vários dadinhos. Primeiros, Flamengo Arcana. E com certeza você não tem sétimo nível de convidador. Pera. Ela tem? Não tem. Ela tem. Caramba, como só nem fudendo. Só que ela tá perdendo níveis por causa da tormenta. Não, isso aqui você ganha qualquer sétimo. Não fala que tem que ter isso lá. Não, mas ela não tem, como que ela vai ganhar? Paladino não chega até sétimo nível. Tem! Ela heroicamente, ela alcançou um nível de magia que ela nunca imaginou poderia ter. Sabe o que é mais heroicamente? É. Ela já teve essa magia duas vezes por dia. Sim. Utilizando o colar. Exato, Liz. Você pode usar do colar. Então, que é... Não tem fala, você só não sabe pra onde você vai. Porque qualquer teleporte é normal. Isso foi meta jogando bem. É. Seu corpo belo, metajogo bem. Lembra, com certeza, lembra. Mas na hora que você pega o pergaminho pra fazer, você lembra, não. A lágrima de Valkyria está comigo, posso usá-la. Faz TP. E dá pra se teletransportar com ela. Vai. Agora é o canal D100. Ela se transporta. Joga um D100. Eu me transporto com o colar, por isso que eu usei o pergaminho. Eu consigo só eu me teletransportar. Não, mas... não, eu acho que você usa magia, não é? Usa magia. Colar é magia, mas mesmo assim é só eu. Não, só você vai pro reino de Valkyria. É, exatamente. Você consegue usar teleporte normal. Sim. Com magia normal. Joga um D100 aí. Olha aí, você não tem a descrição do colar? Pode usar, esse poder do colar foi feito de propósito pra aliviar um pouquinho o celeirinho. Então, gente, o mestre falou que foi, vai, esse D100. Vai, manda descer e sorte, velho. Vai, o mestre falou que pode. Ó, você tem a descrição do local. Você não vai ficar pro nosso benefício? Dá pra considerar que viu uma vez também. Nesse local viu uma vez, olha que. Tirar. A porcentagem é 80, né? 74 ou mais. Você pode parar lá no meio da tormenta, velho. Tem que tirar 74 ou mais. Vocês vão lá no fundo. Tá, como o cogumelinho ele viu o lugar, ele já esteve lá. Então vamos dar uns... 5 pontos. Uns 15% a mais. Então, 60 ou mais. 60 ou mais. Tirou 6 esse dadinho. 60 por cima ou 60 por baixo? 60 ou mais. 87. Mas... Vocês caíram em Lenore. Não, não, não, não. Volta o PP, volta o PP. Que é na superfície. Vocês caíram. Onde eles estão? Olha, teleportei eles. Olha, invoquei. Mais trabalho escravo. Invoquei sem querer. Invocou uns 3, 4 golems. É, o Top já tá virando demônio mesmo da tormenta. Rola! Vou invocar um demônio. Mais um cogumelo. Aparece você lá no meio. Eu falei, nos indique a saída. Eu deveria ter falado, nos indique a entrada. Porque não, saída. Será que tem alguma diferença? A entrada e a saída. Então, a gente mostrou a saída pra superfície. Ou entrada pra onde vocês chegaram. Saída, onde vocês estão indo. É que eu acho que pra ir na entrada e saída é a mesma coisa. Né? Ele quer só superfície. Entrada e saída de túnel é tudo a mesma coisa. Você entra e sai no túnel no mesmo lugar. Mostrar um bichinho. Bom. Rafael, Ariel. Vocês desaparecem. Aquela coisa ali você não conhece. Aquela vermelhidão. Some da frente de vocês. O Lucas. Dá uma pontadinha de tristeza pra vocês. Pra você. Né? Pra vocês. Eles tocaram a campainha. Pra isso pegou ele. Ó, não fazer. E aí vocês surgem num outro lugar. Mais pra frente. Menos avermelhado. Tá? Mas ainda assim vermelho. Tá? E quando vocês surgem nesse lugar, Toff, você fica até meio zonza. Devido a esse teletransporte, tá, você estava acostumado a ser teletransportada, tudo, né? E um mal-estarzinho, assim, um pouquinho de enjoo, tá? E esse enjoo, ele é, você sabe que ele é proporcional à distância para onde vocês percorrem, né? E você sabe que você percorreu algumas centenas de quilômetros. Centenas de quilômetros? Vocês passaram um pouquinho. Eu acho que não é só a ilha. Tá? Exato, umas centenas de quilômetros. Não eram os 30 que precisavam? Pro norte, vocês foram. 30 pra sair. E vocês saem exatamente no local que o cogumelo descreveu pra você, Elizabeth. Você vê à frente de vocês um túnel, tá? Estalagmites. Tá? Faz uma curva pra direita, tá? E vê um brilho de onde ele faz a curva pra direita. Tá? Só quando vocês saem ali, vocês estão cercados. É uma criatura da tormenta diante de vocês. E uma criatura da tormenta atrás de vocês. TP de volta, TP de volta. Agora o super gaminho. TP de volta. Agora o super gaminho. Pronto. O Zolar disse que nem era de além da área de tormenta. Ele não disse pra qual direção do além. Não, não. Pra fora ou pra dentro? Não, eles foram. Gente, o cogumelo não é burro. Eles estavam indo pra algum lugar. Falou, me leva até essa saída. Não, mas tá indo. Você não sabe se o cogumelo é de tormenta. É de tormenta. Ele falou que já tava lá em tormenta. Aí eu já não sei. É um cogumelo atormentado. É. Aí eu preciso pegar um livro e fazer xixi. Então, me dê. Vai lá, rapidão. Cogumelo, filha da puta. Vamos vocês? Caralho. É que esses 30 km era só tipo a borda da entrada do túnel. Não, eu acho que o cara errou mesmo. Eu acho que se cara. Pode ser também que ele se perdeu por causa que ele ficou. Não, porque ele falou que a tormenta muda o tempo e espaço ali, né? Sim. Então era 30 km há 3 meses atrás. Agora é que eu só posso sair de 20. Alguém queria que fosse 30 km, pra vocês pensarem que era 30 km. Então só enganando. O cogumelo queria levar vocês pra lá e ponto, velho. Mas eu não senti nada de Oxiu no cogumelo. Vamos fazer boa. Você tem quantos de sanidade? Cogumelinho! Você sentiu coisas só que você sentiu nada. Cogumelinho! Não, mas antes, porque antes da gente sair eu não senti. Eu senti, claro, no, no, nos anões e tal. Naquele anão cinzento. É, o anão cinzento. Ele eu é uma criatura ruim. Você gosta do cogumelo? Ele tá capozinho. Cogumelo do sol, é, faz bem pra mim. Só porque, morreu, só porque, né? Sabe porque quem apresentou o cogumelo do sol asiático, você acha que é top gosta? Acho que morreu. Eu acho que morreu. A praga não morre. O apresentador do cogumelo do sol. É, né? Você lembra daquele senhor lá? Aquele pressão sensei. Eu gosto de vir naquela lá do... Aquela outra que tem uma voz da cara rachada. Ah, do ômega 3. Ômega 3, isso. Foi provado que não faz nada. isso aqui faz muito mais prazer. Caralho, cara, se fosse bom pro sol, eu não tava daquele jeito cagado. Eu acho que é. Acho que psicológico, né? E acho que você acredita tá acabando, que, faz, né? Que funciona e funciona. Ah, então, ou você acredita que está funcionando, mas você só está se enganando. Bom, cada um escolhe como melo ou como chocolate. Feito pra ser bem igual. Só que o meu é gostoso. Traz riscos? Traz. É, talvez chocolate também. E sabemos que faz mal, então não estamos sendo enganados. Ó, o jogo vai ser Texas Hold'em, tá? Sem limites. Vamos jogar no fogo. Demorou. Mas só se for strip poker. Vai lá, cuzão. Cadê as fichinhas pra não apostar, mano? Bora. É, realmente, eu tenho teleporte e viagem planar duas vezes por dia, mas... Tá vendo? Confirma essa. Usa de novo! A viagem planar, eu acho que é pra você ir pro reino de Valkyrie, não é? É pra entrar por dentro. Então, essa viagem planar é um gancho. Aí é só você. É, o dia que você usar vai dar merda. Já aviso. Vai dar merda, vai uma quest. Uma quest enorme. Libertação de Valkyrie, talvez. Nossa, olha que coisa idiota. Vai resolver o bagulho dela, vai todo mundo viagem planar lá, vai. É, beleza. Você pode usar dash como seu bônus. Viagem planar é minha bônus. Fazer isso. Exato. Exato. Quest aí, né? Eu já faço isso, você quer fazer? Mas eu não faço. Você quer fugir, é isso? Às vezes. Eu só sou correr, só sou bônus, dash. E só ação normal? Também dash. É dash. É correr. E os pulls já são dash. Se alguém chegar são. Perto de mim, reação, dash. Você ataca, beleza, dash. Caralho. O cara vai te acertar. Aí. Acertou. Dash. Se você toma aqui, um dano e é empurrado 3 metros pra trás, eu dou dash. Eu aproveito que eu tô catando o cavalo. Impulso? Dash. Você não tem reação. Então, usei, ganhei reação, dash. Ai, caralho. Mano, eu não sei o que acontece, cara. Esse pessoal confia muito fácil em qualquer pessoa que encontra pela rua, né? Não parece um cogumelo. Cogumelo. Ah, então, peraí, tem uns anão aqui e tem um cogumelo. Vamos confiar no cogumelo. Nenhum cogumelo nunca mentiu pra mim. Já foi e voltou na área de tormenta. Por que será? Cara, eu sabe tudo. Quem chegou passando. E aí, Betinho, tudo bom? Dia. Ó, gente, como vocês podem ver, é só direito. Tá? Não se assustem, beleza? Se vocês precisarem, ter um saco aqui. Não, a sua esquerda também tá o Lefeu. Em cima do rosto também tá o Lefeu. Embaixo que vocês estão pisando, tá vendo? Lefeu. Esse arzinho, ó. Lefeu. Tá vendo esse negócio que tá encostando vocês aí? Não se preocupem, você tá. Tá incluso o pacote. Incluso o pacote, tá? Tá vendo esse líquido? Tá vindo? É suco gástrico, a gente tá dentro do corpo. É uma terra de milagres. Trouxe de volta a visão uma menina amaldiçoada. O chão falou. Ela vai na igreja porque eu fui até o Vale dos Homossexuais. Nunca vi a pastora que foi até o Vale dos Homossexuais e voltou pra contar a história. Sério? Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu fui pro inferno 7 vezes. É, a pastora que foi pro inferno, ela foi pro inferno 30 vezes e foi até o Vale dos Homossexuais. Meu Deus. Caralho. E teve o cara, o pastor que sobreviveu com uma célula. Esse é foda. Ele perdeu todo o sangue do corpo. É o capitão do celular. Ele perdeu todo o sorriso do corpo, chega aí, vê, ele tava com câncer, ficou com uma célula só e ele perdeu todo o sorriso. E ele foi pra igreja e foi curado. Mano, eu vi um negócio na igreja, mano, que os caras, eles fazem uma parada, tipo, eles arrancam o coração do cara. Eu já vi. E falam que o cara tá curado. Mano, aquilo é o coração de um boi. O cara pega o coração de um boi. O cara tá com aquela doença de Chagas, tá ligado? Tem gigantismo no coração. Gigantismo. O que aconteceu? A gente tá contando a história aqui de pastores. História de pastores. Não, eu tava falando pro Ariel que nós ia abrir uma igreja, eu ia dar meu testemunho de que a tormenta cura. Trouxe de volta a visão dela. Tem gente fazendo isso em Arkham já. No Brasil, no mundo. Vocês estão cercadas. Duas criaturas. À frente de vocês. Vocês veem uma criatura que lembra um emaranhado caótico de bichos que empunham armas. Tá? Um exame mais detalhado revela que é um corpo humanoide com duas cabeças. Tá? Quatro pares de braços especializados. Terminam em mãos, lâminas, pinças e finos tentáculos. Que realizam diferentes manobras de combate, girando esses membros enquanto avançam na direção de vocês. Tá? Tem uma carapaça revestida por uma fileira de espinhos pontiagudos. É o bicho com... que bicho dão a impressão de serem capazes de retalhar um inimigo com um simples toque. É o Edward. Eu sabia que o tormento estava avançado, mas eu já pegou o round já. Toff, quando você olha para aquela criatura, você sente um calafrio. E você sabe que diante de você tá um Vorok Trio, um Lefeu da casta dos guerreiros. Droga, chegamos na elite. Desse aqui. Nossa, que da hora, velho. É o que eu enfrentei, Jeff? Não. Droga, Liz, você nos transportou pra elite. São os Vukok Trios. Parece que na porta tem guarda, né? Elizabeth, quando você é aquilo e você tem aquele instinto novamente de recuar, voltar pra onde vocês estavam antes, quando você se vira, você dá de cara com algo mais assustador, mais tenebroso. Tá? O que você vê é um corpo translúcido e avermelhado, envolto numa névoa sangrenta. Um fantasma. Um ser desencarnado. Que ainda carrega na sua forma translúcida os terríveis ferimentos que ele sentiu ao morrer. Tá? Essa alma atormentada que está diante de vocês, atrás de vocês, na verdade, né? Ela está presa por uma corrente, está fincada no corpo dela, por ganchos gigantescos, enferrujados, tal qual essa corrente. Essa corrente, ela se estica na direção que você calcula que seja o leste, que é para a direita, né? Vocês estão de frente para onde vocês acham que seja o norte. E essa corrente, ela se estica para a direita, assim, que você acha que seja o leste, e vai até se perder de vista, esticada, além do alcance da sua visão. Então, você olha aquela corrente indo naquela direção, tá? E você consegue chegar muito mais longe que a Lisbeth nessa situação, mas também não consegue ver o fim dessa corrente. A criatura que vocês veem atrás de vocês, cercando vocês, é essa daqui. Uma alma acorrentada. Uma alma acorrentada. Literalmente uma alma acorrentada. Isso é pior ainda, Lisbeth. Imagino que essa alma seja alguém que morreu na tormenta e aqui ficou. Você sabe o nome? Não, você sabe mais que isso. Você sabe tudo. Essa alma foi morta pessoalmente pelo Lorde da Tormenta que existe ali dentro. Meu amigo! Lisbeth, tira a gente daqui, rápido! Peraí. Usa o teleporte de novo. Quem será que é essa pessoa? Pensa em algum lugar que você conhece, Lisbeth. Algum lugar. Algum lugar da superfície. Algum lugar que estivemos. Você tem ele na sua cabeça. Limpo. Rápido, Lisbeth! Eu penso no... Eu não quero ser uma alma atormentada. O nome da pessoa que matou essa pobre alma que tá atrás de vocês, né? O nome dele é Kirashnov. E também não quero ser morto por esse russo. Eu não quero ser morto pelo Kirashnov. Os Lords da Tormenta sempre são russos, né? É, você é não, né? tem um nome, acho que é. É, Crânio Negro. Não. Crânio Negro, Lorde da Tormenta. É. Tem Will? Não, é. Não. A Crânio Negro vira? Crânio Negro é uma mulher, né? Crânio Negro vira um Lorde da Tormenta. É uma mulher, não é? O Crânio Negro. É. Com negro. Falar não spoilers, mas não deu tempo, né? Não, você já falou uma vez já. É. Você contou quem era. É. Mulher e tal. Não contei quem era, não. Então, quem era, eu não sei. Quem é eu acho que é Azael é um Lorde da Tormenta. Ou acho que é Azael, se não me engano. Nossa, gente, já são 8h20. Não posso ir muito além. Tenho todos os nomes aqui. Os Lekael são os Lordes da Tormenta, a casta deles. Eu faço o teleporte de novo. Eu penso na superfície. Em algum lugar da superfície que a gente. A única coisa que me vem à cabeça agora vem aquele salão onde os anões estavam. Que tem aquele grande. Foi na superfície, lá em cima, não no subterrâneo. Sai, vai. A gente tem que sair daqui da tormenta. Dorme pra recuperar o negócio. A gente voltar, a gente tem que passar por aqui de novo. Entendeu? A propósito, a gente não precisava nem ter feito isso se eu soubesse que você tinha esse teleporte. Agora use-o, novamente. Rápido, eles estão vindo, Lisbeth. Eles estão em cima. É, não, eles já estão em cima. O jogo jogou iniciativa pra eles e vocês que se foram. Ela vai fazer o teleporte, vai ser no meio do combate agora. Que bom, sobre o balão! Superfície, qualquer. Mas antes disso, vamos voltar aos nossos coleguinhas. Cara, que susto, velho. Calma. Eba. Quais coleguinhas? Os dois coleguinhas. Ah, então tá bom. Porque eu ainda não sei se eu vou fingir de morto ou se eu vou. Sério que vocês estão nessa dúvida? Eu não sei o que fazer ainda. Os caras ainda não se tocaram. Tem muitos troll lá fora. Morre, velho. Eu pensei o seguinte, tipo, já tá mandando ele pra fora, então é tipo, a gente também pode fingir. Ai! Sério, não, velho? Os sei lá, é com vocês, irmão. Arriscar a vida dele pra enganar os caras, pra chamar a atenção dos caras, vocês vão ficar ali, ó. Aí sim. É que ele tirou a espada de um, mas os outros ainda tá com espada. Então lutar não é uma opção. Estão luzinhos. Pergunta, vocês estão no meio do combate? Eu tô chegando. Não, o combate de vocês é uma ação, morrer todo mundo. É. Eu tenho uma ação pra fazer. É uma ação, morrer todo mundo, os dois refém, né? É, que a gente chegou, exato. A gente passou por uns paros, a gente passou um pouquinho ali, a gente dormiu. Vocês também estão no meio do combate. Vocês vão querer combater? Vocês vão pensar em alguma outra coisa. Se vocês quiserem combater os caras, a gente chama a iniciativa e já faz o combate já tudo. Não, eu não quero, eu pretendo me fingir de caído ali, tipo, de fazer um performance. Se a gente tivesse armas e magia, a gente ia ter que a gente passou, não tem problema. Seja nosso perfil. Vocês não têm magia? Entra no circo, faz a porra da magia, caralho. E usa o outro no circo, velho. O cara tá saindo do lugar que você tá, mano. Cerebelo. Cerebelo? Não tem um cerebelo do cara. Não, mas né, pode também entrar no círculo e fazer a invocação, porque é uma é cena, isso que né? O cara tá falando e aí pra vocês mata, fazer. O demônio mata os caras, né? É isso que os caras falaram pra vocês fazer. Ah, nossa, vamos ignorar então os três caras. Oi, oi, estamos só indo no círculo. O cara tá com atenção ali, velho. Ah, mano, os guardas estão atentos. Entrar cinco escravos correndo, eu acho que eles vão perceber. É. Tá, vocês dois. Você vai continuar combatendo? Vou tentar você salvar os bichinhos lá. Quantos eu olho? Quantos orcs? Eu vou tentar salvar os bichinhos. Matou três, né? Não, matei quatro. Matou os quatro? Os quatro. Então são 14 orcs ao todo. É o acampamento inteiro? Ali na borda da... Ok, o que eu vou fazer? Minha ação vai ser. Fora os caminhos. Minha ação vai ser matar os dois caras que estão com espadas nos caras. E eu vou até eles. Vou voando, vou dar umas piruetas élficas para lá no meio dos caras. Ok. Quer jogar alguma coisa? Se chega. Não precisa jogar. Só quanto você dá de dano? É que. Bom. Normal. No mínimo 33. No sem contar dado. Sem contar os dados. É. Não, mas fácil você matar os caras na borda e deixar eu salvar os bichinhos? Não, porque você não foi entrar lá agora. Os caras estão com os pés no pescoço já. Deixa eu salvar. Se eu pular, eu chego. É, só que você fez isso ainda, né? Os caras esperando chegar no meu turno pra poder fazer. Só que os caras vão antes que você. Tá. Murray, você tá matando o. Acabou de matar o quarto soldado, todos os outros voltam a atenção em você. Tá? Você escuta os dois que estão lá no meio com os dois reféns gritando: Parem, eles morrem! Duas flechas bom, passam próximas de você e param, eles morrem! Se cravam na garganta dos dois e aí você vê eles caindo pra trás e largando as flechas. Eu não disse que ele não viu. Eu vou dar um pirueta, cai lá no meio dos dois com uma flecha. Quero. Eu não sei se são bônus ainda, né? Explicou a origem do bolo? Vou com as flechas. Quando eu puxo uma flecha pra colocar no arco, vou passar a ponta da flecha pra cortar as abas. Tá, ok. E? Sobrou quantos caras vivos aí? Sério? Agora? É. 12. 12? Matou 2, sobrou 2. Pulso de ação. Quantos que eu consegui pegar em 3 metros de raio? Calma. Tinha 2 pontos. Um bolo sobrou com a linha de ali. Muita coisa tá me deixando reagir essas coisas. Pensa que se ficou na mesa e não comer. Você vê as flechas passando, os caras morrendo. Eles vão, começam aí na sua direção pra cercar você pra te atacar. Você vê o Grial passando por cima, voando, indo lá no centro. Tá? Não, já é com ele saca comigo, uma flecha, não, cortando a corda dos que estão presos. Tá? E outros vão cercando o Griel ali também. Bom, ainda dele só o Griel não, tá cercado. O cara que tava com a espada dos bichos morreu. Já morreu. Griel, quando você passa a flecha no sapinho, o sapinho. Né? Resmunga alguma coisa pra você. Quando você passa a flecha na corda que tá amarrando o humano, ele vira pra você e fala: não, idiota, é uma armadilha. It's a trap, baby. Vai eles. It's a trap. It's a trap. O sapinho já... Concorda com o humano. Ok. Se é uma armadilha, eu vou começar a matar todo mundo já. Agora tem 1014 horas. 14 na frente e uns 1000 não, 3872. Eu vou matar os que dá as que ainda. Quantos eu consigo... Ah, melhor ainda. Qual é o raio dessa clareira? 6 minutos. Qual é o raio dessa clareira? 24 metros. Desenhei. Livro de magia, livro de magia. Cadê o livro de magia? Tá. Desenhei. Joga iniciativa. Joga iniciativa todos. 1, 2, 3, 4. 27. Eu não sei o que eu faço. Vocês aí não sabem o que vão fazer? Não, tipo, eu tô mesmo lá. Eu tô jogando em direção à explosão. Tenta entender o que ele quis dizer. Eu não sei o que tem na explosão. É 24, Jeff? Dá. 24. Pega todo mundo. Dá? Ele deu 19. Dá pra tentar jogar alguma coisa. É, eu quero jogar, vou tentar entender. Joga aí inteligência. 40 foot rádio. Intuição, intuição. Intuição, site. Intuição, site. Site é bom. 40 foot. 20, 18 mais 20. Eu sei o que é pra fazer. Eles pegam uma carta. Ah, não, é só crítico, né? É só. Quer dizer, não, é 27. 40 é quanto? 40? 40 é 3 vezes 4. Não, é crítico. Hoje as cartinhas por dado do lado ou por ataque? 12 metros. 12 metros. Oh, por 20 não dá. Por 20 não dá. Você consegue pegar 24. Pega uma carta, pega uma carta, porra. Sim. Eu estou precisando do ponto pra pegar a clareira inteira. É, 34. O que você fez? Insight. Intuição. Ah, tá. Foi aquela iniciativa, né? É, porque foi. Não tem duas boas iniciativas. Ah, tem dois 36. Trolls lá fora. Dois trolls. É pra entrar, mas... Né, ele faz assim pra você. Se nota nitidamente. Ele... fazendo assim pra você, como se estivesse chamando você. Bem, e aponta pra um dos guardas e pro outro dos guardas. E depois ele aponta com a cabeça pro terceiro guarda e aponta pra ele mesmo. Ele quer que mata os caras. Cada um pega um, pega o terceiro. É, cada um mata um. O UFC 5 minutos aí. O UFC 5 minutos de perda amizade. Vocês entenderam? Mas ele quer que a gente bate. É. Ai, era só ter falado. Ai, meu Deus. Mata os dois, três aqui, por favor. Não, era uma das minhas opções. É, era uma opção, a gente só não sabe. Da direita, sul, da esquerda, dele, eu tô falando. Joga iniciativa também. Iniciativa. Joga iniciativa também. Eu tava indo em direção à explosão, não sei o que eu vi. Explosões. Você viu as explosões, ouviu gritos? De quem? Quem? Pra onde? 19. 19 mais 3 é mais 3, 19. 20! Caralho, Rafa! Crítico natural, acho que esse dado é meio. Não, daí foi iniciativa que ele jogou. Mas é crítico natural. Vai pra o quê? Tipo, 21. 21. Não. É cartinho, mano. É então fala as iniciativas pra mim. É... Cieri, 19. 19 da Cieri. Griel, 27. Murin, 19 também. Murin, 19. Vamos lá. Tem mais? Lisbeth, 18. Sua destreza quanto, hein? 25. Mais 3. É, o meu vai depender do que vai acontecer. Isso é uma... Lair Action. Eu sou 20. Você é uma Lair Action. Quem mais, quem mais, quem mais? Oi, Deus Ex. Falta o Théo. 21. 21. Se ele vem Deus Ex. Então, eu vou ajudar esse combate aqui agora. Depois eu vou pra outro. Não vou pra esse aqui não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai seguir a ordem da... Falta uma iniciativa. Você tirou a do Celerinho? A minha é 20. Falta a Levandra. É porque o Celerinho não falou iniciativa. É que ele tá falando numericamente. Ele falou o meu, é 20. Joga da Levandra aí já. Não, mas é que ele não tinha anotado. E falta da Levandra. Já que... Nossa, cara, tirei ela. Eu tirei a carta. Será? Pra um suporte mesmo. Crítico. O que é a carta? Dobro dano. Foi o que eu tirei outra vez. Críticos. É. E um posto de ação. Não, se alguém tirar um crítico, é um outro crítico de um crítico. Caramba. Eu posso gastar minha ração pra amedrontar alguém. Foi? Tirou um. Não. Posso recuperar minha ação? Olha, minha ação. Não sei, ele acho que ele vai ver alguma coisa do bicho. Os ataques dos inimigos são ruins. Pode lutar contra os caras da tormenta, mano. Nos danos que eles já viram. Eu já falei pra eles. TP, TP, TP! Se eu soubesse que eu tinha esse negócio, eu tirei passado aqui. Porque era no TP direto, né? Pô, se a gente usar TP. Então, mas se a gente passa direto aí, se eu ia encontrar esses dois bichão. Melhor do que tomar a primeira pancada lá, né? Que aí. Só, você é um televisão. Você é um televisão. Daí é cega. Você não teria proficiência histórica. Mas eu dei pra você. Caralho, mais 11. Tem mais. Não, já é terceira edição, amor. É, porque teria que ter É 3.5 isso aí. Tem como não fazer. Eu sou uma só de iniciativa. É. A menos que você queira adotar muito alerta. Parece um poder, só que é uma experiência e eu queria ficar no meio. Ô, ô, Ariel. Sabe aquele lanche novo do Burger King? Você quer lá no Burger King? Ah, aquele também, né? Aquele do 3K? Tomou fogo, foi comer o bagulho de pão. Será que é triplos? É, ele é amassado. Sim, mais ou menos. Pede para pegar 4.0 que aí quero ver. Não, assim, de tamanho ele não é tão grande porque ele é amassado mesmo. Assim. Só que tem muita carne, muito queijo, muito bacon. Não, 50 conto com carne pra caramba. Já era, mano. Faço um churrasco. Cara, faz um hambúrguer também. Faz um. Eu acho que valeu a pena quando você vai fazer. Faz um bauru nervoso, mano. Se for só você ir mais um, vai e nos fecha. Ah, eu não gosto de carne, eu gosto de sangue. Não, eu falei angu. Angu. O que a gente tava antes que é um pai. Ah, é que confundi hambúrguer com. Angu, é qualquer do frango aí já. É ruim. Eu não acho. Angu de fubá? É. É tão bom. Minha avó faz. Algum carne? Moído? Não, nada, tô pensando em outra coisa. Não, o quê? Sagu. Exatamente. Puta que pariu. Não, aqui é bom. Mano, eu vou ser angu outra vez. Tá, vamos lá. Gu. Agu. São três letras de quatro, ó. Eu vou fazer na ordem que sai a iniciativa aqui, então eu vou ficar pondo pra lá e pra cá. Tá. Tá, ok. Bom, Griel. Tá. Primeira criatura agindo. Primeira criatura agindo. É o cara que tá em vocês. É o cara que tá com. Quem quer corrente no cu? Oxe. É isso? Aquela criatura medonha que tá diante de vocês, impedindo a passagem de vocês pra saúde. O temível Vuroktril. O Goro da Tormenta. O Goro da Tormenta. Ele avança na direção de vocês. Com suas espadas serrilhadas, feitas de matéria vermelha da tormenta. Tá? E seus tentáculos atacam vocês. Tá? E faz uma saraivada de golpes, pegando vocês, atingindo seus golems. Ah, vai danificar meu ego assim. Não, sim, vai ser 7 em mim e 7 nele. Ou 14. Aí é você que tá falando. Os dois. É isso que eu tô imaginando. O que eu tô imaginando? O Griel comandou meio na arena. Arco. Ok, com 14 no Griel. São 4 ataques que você vai fazer. O cara não tem defesa. Não, mas é que é o óbvio. Totalmente 4 ataques. Meu sonho é que eles vêm de mim. Meu ataque mais baixo foi 24. Acerta vocês? Não acerta vocês? Não, 29. 29? É, a gente tá com bola. Ah, vocês estão com bola. Estão terminando com bola 29. Então o 24 errou, o 27 errou. Aí tem um 28 e um 32. 32 é o que dilacera. Ah, dilacera. Né? E bate em você, Top, com aquela espada serrilhada. Você vê aquilo lá rasgando o material que compõe o seu golem, tá? Indo pra dentro assim e até ferindo você. Você vai tomar agora. Bom, vai ganhar a barriga mágica de novo. Eu caio duro. Não, você cai lefeu no chão. É. Aí você se transforma de novo. Merda. Eu não posso usar, velho. Se você for ser um lefeu, acho que o lefeu vai ser. 22 pontos de dano. Esse dano é o quê? Ele é dano cortante. Cortante, então toma metade. Toma metade? Eu tenho agora armadura natural de emenda. Ah, não toma metade, toma inteiro. Toma inteiro? É mais. 22. 22. É porque eu tenho resistência a dano cortante, essas coisas. Eu também? Não, sim, só eu tomei o 20. Tá? Ele vai pra cima de vocês, salta na direção de vocês, né? De você, né? Dá aqueles quatro ataques, você batendo no golem ali, o golem resistindo, mas aquela espada serrilhada pega assim na lateral do golem, corta, e você vê aquele negócio entrando assim, rasgando seu corpo. Dando um rasgão. Tá? Segundo, o espírito. Caramba, os caras foram bem na iniciativa. Eu tive 27? Mas os caras são a elite do bagulho, né? O espírito. Eu achei isso ele, na hora que você vira, Lisbeth, pra fugir, o espírito ele tá diante de você e ele vai em cima de você, tentando te agarrar. Eu falei que ia dar merda. Vamos brincar de novo. Olha agarrar. Não, porque aqui seu Deus não joga tem. Joga Athletics ou Acrobatics, o que fica melhor pra você. Qual que é a força que tem força? Athletics eu tenho mais 5. A Lisbeth tem mais força que mais 5 não, mais 7. O Golem ou. O Golem tem 24. 24. Eu tenho e ela tem. Eu não sei quanto. Tem proficiência? Tenho em Athletics. Então você tem 14, seu bônus. Então joga Athletics. A força muito do Golem é mais 7. Muito bom. Isso. Você tem uma quantidade de dado? Só o C, né? 5. Tirei 5 no dado. 5 mais 14? Não, não é que eu tenho vantagem. É que eu somo proficiência não, dobrado. Não, é que você, quando você tem food, você tem vantagem. Ah, desculpa. Não, não. Esquece. Não é isso, não. Eu acho que é um teste de sabedoria, não é? É teste de vontade. É o contrário. Vantagem, só que minha proficiência é uma jogada de ataque minha. Eu tenho. Ah, facilitou pra caralho. Não é até ser resistido. Forte a todos. Só os mais 15 pra acertar. Mais. Então o só de banco tem 19. 28 te acerta? Uhum. Não, 29 é teste de força. Caraca, tá, caramba, tá aqui torcendo contra nós. Tem 29 de CA? Ou Golem tem? Ai, nossa, eu tenho 24. Me vê 2D pra ficar com o ataque. Eu tenho mais 26. Terceiro ataque. Pô, eu pensou um Golem de Golem, um Golem de CA. É igual do Yu-Gi-Oh! Aqueles três. Viram o bagulho lá. Guardião dos portões. Gate Guard. 34 é certo. E vocês estão em quantos? Ah, não, vocês têm 4 golpes. Dano. Não, tira um e faz o Gate. Não, eu já sou asiático, né? 6 golpes. Não. Não dá dano. É verdade, tem 6. Não, mas tem. Não dá dano. É Lisbeth, a alma vai pra cima de você. Com a mão assim. Você instintivamente desvia pra trás, a mão dela passa sem te tocar. Ela vai pra te dar um soco assim. Tá? Você recua um passo pra trás, tromba de costas com a Toff. Tá? E ela, a alma não consegue te atingir. Tá? Quando você tromba com a Toff, você levanta e a alma vem, ela dá um soco exatamente no meio do peito de você, no peito do seu golem. Quando ela faz isso, a mão dela ela se transforma, se expande assim, envolvendo você como se fosse uma rede, e ela puxa você pra trás com tudo, levando você pra dentro daquela névoa corrosiva que a cerca. Tirou do golem? Não, ela tá levando um golem pra tormenta. Não, pra ela mesmo. Pra ela não? Puxando. É o Scorpion? Ela meteu um bem aqui. Ó o trash. É, trashão aí, ó. Ela meteu um bem até. Só faltou o cara do. Não dá pra me sair. Hã? Não dá dano, o que você vai fazer? Claro que dá dano. Isso aí, tio. Eu não tô preocupado com o dano, tô preocupado com o efeito. Ah, vai saltar mais alto agora. Lisbeth, 54 pontos de dano. Nenhum ataque. Tá, agora ela vai perder mais quanto de dano? É. Vou pedir a rolagem pras duas já. 54 pontos de dano. Joga um save and throw de. De Constituição. Dificuldade 21. Ixi, eu só tenho só mais. Lembrando que vocês têm penalidade. Ah, mas eu tenho 6 20 né? Natural. 20 natural. Mas não é pra você. Se ele for pra, ele for pras duas? Pras duas? Não. Não, é só pra ela. Depois ele vai pedir pras duas. Pra você fica o de sabedoria, então, valendo. Sabedoria é melhor ainda. Não vai rolar de novo. Mas 20 natural, você tirou? Foi natural. Pega uma cartinha. Uhum. Anota XP pra top. Vai, Lisbeth. Você ativa. Sim, você não, passa a rerolar? Pode. Dá um ponteiro arterial. Esse dia ninguém tá fazendo isso. Você entrou de custo. Agora vamos retomar fogo. E aí? Já melhorou. 19 me dando. Mais 8. Mais 8, ok. Passou? Beleza. Tinha dado 3. Ok. Seus pontos de nível máximo não reduzem. O que é o de sabedoria? Ah, é diferente. E agora rola um save de sabedoria. Não, é o sabedoria pra sanidade. Na verdade são dois testes, tá? São duas criaturas. Então eu jogo outro teste. Olha só pra uma, então. Vocês são burros, eu fico olhando as duas. É, até mandou você começar a olhar agora. São quatro? 17, por isso que ele botou o bagulho no seu, irmão. Você perdeu a sanidade, você não precisa perder a sanidade. Bom, passou no primeiro. Passou. Passei. Deu o segundo. Tirei 18 só no dado. Bom, passou no primeiro. É, passou não, no segundo. Segundo. Um dos dois. Viu? Depois ele botou o óculos no seu, velho. 23. Senão você não ia perder 23. Né? Quanto? Quer adicionar um D6? Quer adicionar um D6? Não falou contra qual era qual, né? Você tá somando o seu bônus, seu mais 5? É de... Não, verdade. Mais 5 não. Então, tem que somar, seu mais 5. 23, 28. Você não tá somando mais 5? Agora, 12. Eu tirei 12. Mais 11. Sabedoria. Você tem 4 de sabedoria? Tem. Louco. Opa, não, mas... Eu já tô contando. Lembra o seguinte, vocês têm que jogar tudo com desvantagem. Com todos? Vocês estão na área do tormento. Esses testes são feitos com desvantagem. Então, pera aí, então. Vou jogar de novo. Então, joga, joga de novo. Então toma a cartinha que não foi válido. Não, pera, o primeiro foi, você jogou dois, tinha passado em dois. Ela tinha jogado dois, passado em dois. Agora, então jogar... foi o primeiro teste. Ah, primeiro teste ok, um. Exato. Agora o segundo teste. Joga segundo teste. Teste. Oito. Você joga um só pra ver, Elizabeth. Três. Qual então, é o primeiro oito. Teste? Não, ele joga dois dados. Joga dois dados. Esse é o seu segundo teste. Passa no primeiro teste cada uma. Cinco. 12. Não, então, já tô somando. Qual que é o menor? 12. 12 mais 13. 11, 23. Uma coisa, mais 5. 5. Mais 5, 28. Meu Deus, 25. Passado. Olha, na rabeira, hein? É. O cara tem mais 17 de bônus do lado dela. Rola, hein? Fica, ó. Foi feliz, hein? Pode fazer um abraço coletivo. Minha sorte é que eu tenho proficiência, sabedoria. É. Ok, vocês passam os dois. Quando vocês olham pra aquela criatura, a mente de vocês começa a se torcer em agonia. Tá? Mas vocês conseguem quebrar essa espécie de encanto que está sendo feito sobre vocês e resistirem. Que bela. Tá? Monster Rancher. Gente, que horas são? Não faço ideia. 20 para 8, 9. 8 e 40. Eu lembrei do Devil Lloyd. A priori precisaria ter 40. Parado há 40 minutos atrás. Tá? Como podemos solucionar isso? Oi? Como podemos solucionar isso? Isso aqui. Nós usamos o monte para agora ou para as 9? Termina o turno? Termina esse turno e para. Faz o turno todo mundo, só para não. Deixa a gente sair fora com o TP aí, você. Então tá. E aí a gente vamos terminar esse turno na super rápido. Mas assim, ó, todo mundo ganhou o combate e a gente parte para a parte de. Fechou. Pode ser? Grial, você. Quantos inimigos tem, Jeff? 12. Como assim a armadilha? Eles têm muitos outros. Aonde? Dentro da tenda. Estão aguardando. Ok. Jeff. Guarda lá dentro da tenda. Ponto heróico, eu quero dobrar o. Posso dobrar o raio do. Minha rajada? Pode. Então, ok, congelei uma rajada. No. Na área inteira. Pra eles, cara, que estão atrás de mim e não tomar dano, eu vou fazer o vento. Você passa um teste, tá? Cusão! Você não aumenta pra. Nossa, tá fora. Você mas tá dentro da clareira? Você vai dar o quê? Tá. 20 de dano nela? É verdade, você toma aí. Então, teste de treino pra todo mundo aí, Jeff. É dano cortante aí, tipo, vai dar um... Aqui, então, vai dar uns 50 de dano no máximo e você vai tomar metade. Se pagar no teste. Qual a dificuldade? A dificuldade é... 8 mais 7 mais sabedoria. 8 mais 7 sabedoria? Sabedoria eu tenho 4. 19. 19? 19? É. Que porra. Passem a teste de destreza, saber. É, dificuldade 19. Tem vantagem. Teste de destreza. 16. Eu não tenho vantagem. Sentir perigo. Ah, 16. 16, 28, 30 de dano. 14. Inclusive, Jeff, é tudo diamante, então provavelmente permite perfurar essa tenda inteira, né? Tá, qual que é a dificuldade mesmo? Mas até coisa normal, perfura a tenda, né, mano? Não, vai perfurar, mas perfurar. Não, não, daí tem resistência do diamante. Essa em especial, se fosse uma flecha de normal, normal até rolava, mas como é adamante. Você quer, em vez de tomar 15, tomar 7? Essa é a sua escolha. Toma 15. Toma 15, mano. Tem 350 de vida. Tá, Grial. É. Eles falham. 30 de dano. 30 de dano. É. Eles ficam extremamente fracos, quase mortos todos eles. Dobra de novo. Outro, pulso de ação. Pulso de ação? Outra rajada. Pensei que ia adicionar um D6. Pensei que ia adicionar um D6 no dano. Não sei se mata um D6. É, gastou pra ação. Ele quer derrubar a tenda. Deixa ele derrubar a tenda. Não, peraí, ele tá atacando na tenda? Tá atacando na área toda, né? 24 metros, 24 pega tudo. Metros, pega. Okay. Inclusive pega a tenda. Tenda. Ah, ele tá na tenda. Não, ele tá atacando na tenda. Com vantagem ainda. A tenda desviou. Boa. Pera, você tá rolando com vantagem, Jay? A tenda desviou dando risada. Então pera lá, eu vou usar o meu. O que você tirou aí? Vou usar o meu Luck e vou escolher o menor dado. Joga aí. Tira 20. Você tomou, tirou algum menor que 9? Tirei. Então, não tirei menor. Então tirou 9 aí no PS13. Ok. Preciso de um outro slot. Ali, ó. Oi. Não é a sua habilidade rapidinho para meu inimigo favorito? Quando você adiciona o dano? Ah, calma aí. Quando ele acerta. Meu bônus de dano contra todos os inimigos favoritos aumenta para mais 6. Com magia também? Então foi 36 de dano, Jeff. 36. Eu não sabia que ia magia também, achei que era só ataque físico. Se ele fala só quando entra no dano, é tudo. Se ele fala que é só ataque, então dano físico. Então foi 36 de dano todo mundo, Jeff. Eu não falo, vimos ainda? Dano físico, aí é. Vi um D6 no edição, não adiantar. Então, toma mais 3 de dano, deu o primeiro ataque. 7, 13. Oh não, mais 3. 13. É boa, então, 15. 18. É. 15 mais 6, 21. Mais 3, 24. Mais 30 de dano, Jeff. Mais 15. Se você falou, mais 30 de dano. Isso. 66. Isso. Tá, os que estão fora da tenda, eles vão caindo um a um. Isso que tá dentro você não vê. Isso que tá dentro você não vê, né? Isso que tá dentro você não vê. Bom. Com 310 de vida. Sei lá, né? Tá de boa aí, mano? Pra caralho. Tava 20 de vida, tem quanto de vida? 400. Murin! Pega, lá dentro, eu tenho. Escritório, você tem York cercando eu? Caiu tudo. Mortos. Ontem mortos. Tá certo? Consigo sentir a gente dentro da tenda? Quantas pessoas estão vivas ainda? Dentro da tenda? É. Tem 8 criaturas. Só falta 8, Murs! Pega a Gateu! Tá bom, ele tá muito longo, chega pra cá 8 de uma vez, mas ele tenta, né? Aí ele fica marcando, pessoal. Eles estão com a mão solta, Jeff? Como assim? Os caras que eu soltei? Estão soltos? Não, estão soltos. Vocês conseguem segurar em mim? Pra quê? Pra gente sair daqui. Como assim? Voando, vocês conseguem segurar em mim? Consigo. Então. Os dois vão segurar, Jeff, eu vou subir, voar. Pra se os caras vierem não conseguir acertar a gente. Vou até o alto de uma árvore e deixar os dois voando uma árvore. Agregacei tudo. Ação. Agora pode ir. Ok. Você agarra eles. Não, voa, eles me agarram. Prova de uma árvore com eles. Conforme eles vão voando, você vê a tenda se mexendo. Tá? E você vai vindo pelos buracos que você causou na tenda as pessoas que estão lá dentro. São 8 hobgoblins. 8 orcs, quer dizer. Pulo na são quem não confunde. É. São 8 orcs. Tá? Eles estão todos dispostos ao redor de um círculo. Estão tudo eles estão fazendo magia? Eu não sei. Sei. Muri, eles estão fazendo magia de invocação. Já fizeram. Já fizeram, Muri. Arcana pra descobrir magia? É invocação. É invocar alguma coisa. É um ritual de invocação. É invocar, você vai descobrir o que assim que ele falar o que foi invocado. Invocar é, tenda. É um ritual de invocação. Estou invocando alguma coisa, Muri. Vá. Torço para ser do monstro. Como você acha que as tendas chegaram ali? Estou invocando outra tenda, é isso? Você rasgou a deles. A gente vai tirar uma tenda, uma tenda. Tira e tenda. Aí, quando você fala, eles estão invocando alguma coisa, Muri. A tenda começa a se mexer para cima. Alguma coisa está... Para cima. Para cima. As amarras que prendem a tenda ao chão, elas são estouradas. Vocês dois se escondam. E aí, subitamente, a própria tenda, ela se rasga. E o que você vê saindo de dentro da tenda é a pura escuridão. A pura escuridão caminhante. Que porra é essa? É Lost? Você vê o Lost Zilla. Parece então, isso aí. É... Demônio, provavelmente, né? Como que é? Ixi, ah, demônio, aberração, o que é isso aí? Network. Eu não faço ideia do que seja essa porra. Não tá escrito. Vai ser que spoiler. É um bicho feio. É humanoide. Eu quis spoiler, é legal. Da noite. É humanoide, aberração, morto-vivo. Demônio. Morto-vivo. É... Morto-vivo? Morto-vivo. Ui, tem vantagem, né? Não é bom, mãe. Vocês dois, se escondam. E ele se levanta e vai atacar vocês. Tof. Não, nós vamos ajudar no Grião. Eu? É. Ah, é, cara, ele sentiu. Ele cagou no Grião. Eu tirei 25. Ah, pô. É. Eu sou depois. Ainda vamos rápido, tá? Eu acho que eu não vou aguentar esse. Mais um ataque desse. Porcaria, o que a gente faz? Eu... Cogumelo, estamos muito longe daqui. Depois eu vou. Daqui não. da saída. Droga, esse lugar tá mexendo com a minha cabeça. Cogumelo não responde. Ah, não. Não. Droga, cadê o cogumelo? Você olha pra frente, o cogumelo, dentro do golem dele, ele tá parado, tá? O golem dele tá parado. Um dos braços mexendo assim, bando. Puta que caralho. E aí você vê o golem caindo de lado assim. Cai de lado, quando cai de lado, né? A escotilha ela abre com tudo, né? E aí você vê o cogumelo rolando lá de dentro. Morto. Ele levanta e ele tá babando assim pela boca. Não aguentou ver os bichos. E aí ele pega e sai inicialmente rastejando, ele levanta, vai cambaleando e ele sai correndo e vai pro meio daquela massa. Vocês acabaram de ganhar bola, hein? De tormenta. Eles rasgaram o seu Toff, pega do cara. E aí, Toff, o que você vai fazer? Droga, tivemos uma baixa. Duergar! Duergar! Droga! Duas! Ah não! Mais duas! Que foi? Ah! Meu Deus, achei que você estivesse insano também! Anda, Lisbeth! Conjura logo isso! Não podemos segurá-los por mais tempo! Eu me coloco entre a Lisbeth e o cara, pra ganhar tempo pra ela. Na verdade, eu tenho. E Lisbeth, cara? O cara não veio. O cara não veio pra cima de mim. Ah, tá. Aí, tipo, a Lisbeth tá no lugar. Ok. A Lisbeth, na verdade, ela tá protegida dentro da névoa corrosiva dele. Puta, é verdade, cara! Vai lá, vai lá. Eu esqueci que ela tomou um get over here, velho. Um get over puta here. Puta que pariu. Puxa ela de volta. É, puxa ela de volta. Tento pegar ela e puxar ela de volta. Puta, eu esqueci dessa droga. Você vai fazer isso? Você vai entrar na névoa corrosiva também. Com um braço só. Peraí. Correu? Não, então vai. Caralho, esqueci disso. Vai entrar na nevinha? Sim, pela Lisbeth eu vou. Tá, ok. Então joga uma garra. Se fosse um da gente, você não ia, então. É isso. É, não. Você vê, mano. Relaxa, mano. Pro Theo, acho que é só o Murk, amigo dele. Com desvantagem também? Reclamado da Top. Nesse caso, ó. É só os testes de sanidade. Não. Nesse aí, não. Mas tem penalidade também. Joga na bola dessa vez. Eu tenho uma capa, não tem nada a ver com atleta, mas acho que mesmo assim não se aplica. Eu tenho uma capa de resistência magia. Tem coisa com atleta, é muito forte, é a tormenta. Só tinha uma tenda lá, né? Na verdade, a própria capa enfraquece. Seus itens mágicos enfraquecem todos eles. Vai, Top, joga um negócio aí. Você tinha vantagem. Tá. Eu tirei um dado, né? Acho que deu. Quer revolar? Que beleza. Não. Você cata a Lisbeth, tenta agarrar ela e não consegue puxar ela. Porcaria, Lisbeth! Se ajude! Calma! Faz força aí, porra. Você tem isso. Não dá nem pra tomar isso. Não! Me empresta o livro. Eu jogo um símbolo de construção. Joga um de construção? Isso. Guria. Esse é com desvantagem. Tá, 5 mais 17, 23, né? 22. Ixi, eu acho que eu falei esse. 42. É 25, né? 44. Acho que esse vai ser maior que o dela. Acho que os dois por local pra ficar é. Eles dois estão no pior lugar, mano. Nossa, tormenta. Por enquanto eu tô de boa, não tem nenhuma tormenta me matando. Por enquanto. 7 pontos pra 57. Exato. 57. Meu lugar é o melhor, meu lugar é do celeirinho. Constituição? Fazer buenas lá pra gente estar. Então peraí. Dá menos 1, 21 então. 21? Aham. Uhum. 56? 57. Você perde no total. Ah, tô me traindo. Era 23, né? Eu falei pra vocês. Era 21, você falou. Era 21, é 21. Não, 21 é sabedoria. Não, a sabedoria foi 20. 21 é sabedoria. Eu não sei. Era 22. Era 23. 23. Quer ser um 16? Ah, cara, eu acho que eu vou rolar um DC sim, velho. Não posso perder a sanidade. Não é sanidade que você vai perder, é ponto de vida máximo. Ah, ponto de vida máximo? É constituição, isso. Rola esse D6, vai, Toff. Rola logo, vida... não chora, velho. Não, se fosse sanidade, beleza, eu rolaria. PV não. Ok. Quanto você tem de pontos de vida máximo? 205. Tira 57 disso. Quanto que dá, Gui? Pode ser de máximo? 205. Mano, é só você fazer aquele esquema. Isso é verdade. Anote em algum canto o total atual que você tem, porque se você vier recuperar isso em algum momento. Uhum. 148. Ok, acabou sua vez, Toff? Acabou já. Agora eu faço. Então. Iniciamos, vou pra cima. Então, o que acontece é o seguinte: quando ele faz isso, dois trolls lá, eles sacam a espada, as espadas, e vão pra dentro do corredor, na direção de vocês. E eles vão chegando próximo de você. Ah, tá, que surpresa. Sim. Tá. Como eu tento sentir eles vindo e. Perdão, fazer um tropeçar. Fazer um tropeçar? É. De que nível que é essa magia? Ah, essas magias. É ladinagem. É. Não, eu sinto que eu. Minhas correntes? Não. Correntes você não vai sentir a menor inteira. É assim, Rafa, você pode fazer algumas magias, não todas. As que tiver material, não faz. As outras você pode tentar. Como se tiver material? Eu não tenho foco arcano. Não, eu tenho. Ah, não tenho. Meu foco arcano é as correntes. Seu foco arcano é as correntes? Ou qualquer. Nossa. Ou qualquer armadura ou escudo consigo de calor. Desenha no chão. Tipo, abaixa lá, ameaça, desenha o símbolo de cover, pronto, qualquer coisa, beleza. Não, assim, é só magia de ilusão, conjuração, que não funcionam. Mas a invocação funciona. Mano a mano? Sagrado. Vai dar porrada no cara? Uhum. Dá um cantrip no cara se você não quer gastar slot. Gente, é uma boa. Cantrip eu consigo fazer? Consegue. Você consegue, mas você sabe direção do cara. Consegue. Fogo sagrado consegue. Fogo sagrado consegue, não tem... Tem componente. Acho que em Turbo não tem componente, tem? Tem. Tem um outro só. Mage Hand tem componente, essas coisas. Pera, eu tenho traumaturgia. Você quer fazer barulho? Fazer barulho não é uma boa ideia aqui agora, neste momento. Vou fazer cartas desaparecendo. Põe fogo ali, né? Ah, não. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Vai tropeçar, passa pra traumaturgia, tem que tomar um rodo, mano. Pronto. Os mágicos batendo no cérebro do cara. Mas vocês conseguem. É, com certeza. Você acha que um murro também não vai ser, né, Rafa? Um murro tipo, é um mais. Os mágicos, pronto. Tu, cara, caiu. Não, vai ser a arma do cara. Tropeçar. Mas era a escorregadia. Melhor magia que tem. É a escorregadia mesmo. Deixa eu ver o livro de magia. Cadê? Tô gritando. Mestre de magia, Rafa. Tá que você tem. Quem é o próximo? Acho que é eu, não sei. Então, é claro. Acredito que sou eu. Ou você ou a Ciele. É, um dos dois. Ciele, mais quatro, tá, é. É, deixa que eu já vou ajudar junto com ele. É, deixa aqui que a gente já junta. É isso, então. Isso, aí já vou aqui. Chegou perto e infligir ferimentos. Infligir ferimentos? É. Ok. Eles vão os dois de armas em punho, passando do lado de vocês. Quando ele entra no corredor, você já. Já descarrega. E é com o bônus extra do outro ataque. Ok. Que é a outra magia que é do pacto do vazio lá. Precisa jogar? É. Ataque, né? Ataque meu. Ataque mágico. Chama diabetes. Chama diabetes. Chama diabetes. Chama sagrada? É. O inflige fermentos é o... Chama atenção geral, né, mano? O amarelinho. Quando vocês veem que eles vão começam a entrar no corredor onde vocês estão... Tem. O Jimiel... Ele olha assim, dá um sorrisinho, levanta e já vira um soco na cara dele. Né? Ele faz o seguinte movimento, ele dá dois ataques. Ele vira um soco na cara do Hobgoblin e dá um golpe assim no braço dele e desarma ele, a espada cai no chão. Agora é? Já triplica. Agora acho que vou triplicar já. Tá bom de dado? Ah, é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 de 10. Chama sagrada? É. Eu jogo. 21. Destreza. Usa essa porra, pelo amor de Deus. Qual é a dificuldade? Ah, eu preciso ver se o cara é muito forte, né? 18. Falei. Ah, mas ele não vai falar isso pra você antes de usar a carta. É 8 mais 7. Vou perguntar, talvez ele fale. 14 mais 8. Amor, esses orcs parecem muito fortes. É. Esses caras parecem ser muito fortes ou não? Sim, parecem ser fortes. Mas muito fortes. Bem fortes. 6. Mais que 40 de vida? Mais que 40 de vida. 7. Então vale a pena, vai. Triplica os dano aí. Eu tirei um crítico, tá, amor? Vamos tirar um crítico. Tirei 20 no dado. Você tirou 20 no dado? 17. Não me fala nada. Então falei, eu vou usar esse que eu já peguei. Eu peguei esse, vou usar. Triplicar os dados. Seu ataque causa o dobro dos danos de dado. Não, você tem que esperar um pouco. Rola o dos danos de dado. Ok, embaralha. 21. Peraí, você gritou ainda, vai triplicar? É. 21 de 10? É, mas é dobro. Não é de um dos seus aliados? Não, não, não, meu. Não, ela é aliada, ela é mesmo, segunda flanca. Ela é minha aliada, eu sou aliada. Eu tô conseguindo ter reto. Nossa, foi ela que tirou a carta. Faz diferença. Ah, usa isso, dobro dela. Não, eu falo, cada um vai no seu, são três, não é? Nossa, são com dois. 10. São dois, cada um. É, são três, cada um contra um. Isso, são 10, dois, agora são 20, 20, 30. É um ordem, não? 50, quantos cavalinhos? Aonde? 30, aqui tem 12, não, mais 8, 20. 50. 55. Será que ele não é comum? Caralho! Você pode mais duas. Parece que doeu. 19 de dano. Mas não foi tão bom. Tá de pé. 55. Então, tem mais 5 aí? Usa o pulso de ação. Não. Tem sim, é tem um aqui. Você tem um pulso de ação? Não, é 60. Não, aqui 60. Essa aqui é 6, né? Não, essa aqui tem 10, ó. Exato. 60, 70. 70. Coisa que deixa. Só que é 6, 6 80, 80, 82, aliás, 87. 87. Falta quantos dados? Falta mais 7. 87, até agora. 87. Mais cadê 8, um 3? Não tem um 3? Não tem um 3. Tá bom. 12. 19, isso aqui é 1, né? É. Então 13, 87, 90, 90, 100. Mais 22, 110. 22 mais quanto que é? 118. Caralho, 118. Vai dar 41. 41. Caralho, vocês foram muito bem. 118, amor. O quê? Ela deu 21 de 10, né? Tá. Quando eles entram no corredor, vocês veem lá o Jim batendo, desarmando ele. Ele se engalfinha com ele, lutando. E aí os dois vão entrando no corredor, né? O Theon, aquela chama, de cima pra baixo. E aí você vê o cara ele dando mais dois passos e caindo no chão inteiro em chamas. Não dá nem tempo de gritar. Ao seu lado, Theon, você sente assim ele batendo a mão no peito do outro. Joguei lá pro meio do círculo. Aquela explosão. O corpo dele vai enegrecendo, apodrece inteiro, tá? Parece que ele envelhece 500 anos em um segundo. Nossa. Tá? E quando você bate assim, o corpo dele é arremessado pra trás, pra dentro ali da câmara onde tá o círculo. A cabeça dele fica e cai no chão, girando assim, lentamente. Só tá o esqueleto do corpo dele. E fique claro, eu dei menos dano porque eu não matei o meu, tá? Você matou. Deixei inconsciente, aqui é Pokémon. Você deixou inconsciente? Bati 3 vezes nele. Vai. Morreu. E aí lá dentro vocês veem o Jim, ele dá um soco, aí ele agarra o cara por trás assim, aí o cara joga ele por cima, aí ele cai no chão, o cara vai pra dar um pisão, ele rola de lado, aí ele pega a espada, o cara vai pra cima dele, né? Aí ele finca a espada eu gostei assim, né? Do Hobgoblin. Demorou, hein? Que tipo de espada que os caras têm? Cimitarra. Dá pra. A gente tá com trapos. Dá pra esconder dentro dos trapos? Dá pra tentar. Pelo cabelo assim. Você esconde a guarda. Vou fazer assim, vou esconder uma. Ok, dá pra tentar fazer isso. Elas brilham, né? Hã? O que é uma cimitarra? Elas brilham? Uma espada. Sim. Elas brilham. É a espada. Vou guardar formada. Uma atrás dele ali, escondida. Ô, uhum. Théo, eu vou guardar uma cintada do... aqui, tá? E eu faço no cara. Um, okay. Tinha três, né? Eu guardo uma em cada um. Você guarda o Nadim também? Aham. Uhum. Ele sorri, ele fala. Gostei. Talvez seja útil se a gente voltar pra cela. Não pretendo, né? Não, aí também ele... não pretendo, né? Mas... Aí ele pega na sua mão e fala, bem, não era exatamente nisso que eu estava pensando. Mas tudo bem. Aí está o círculo. Eu não cometi nenhuma besteira. Eu sou parte de um plano, lembre-se. Eu fui atrevido. Você sabe quanto tempo ele tá aí? Fala assim, eu já sou de outro elfo. Deve estar há muito tempo. Quem sabe quem é esse elfo? Fala que você já é de outro elfo. Eu já sou de outro elfo. Ok, Murray, você. Eu sou do primo. Tá, o cara saiu lá do negócio. O cara. Isso. O demônio. O cara gigantesco. Tá, ele tem quantos metros? Deve ter uns 20. Mais ou menos a minha altura. Vezes 5. Não, vezes. É, vezes 5 tá um bípede. É. Eu comi muito biotônico fotônico. Mano, vocês viram as peças da Carmen Lúcia? Ela tá tomando biotônico fotônico, né? Ela pesa 39 quilos. Não sei nem quem que é essa mulher. É a presidente da STF. Não sei nem quem que é essa mulher. Nossa! Cara, eu pesava 39 quilos na quinta série. Ela pesa 39 quilos, cara. Tá muito perto da morte, cara. Tá muito perto da morte. A decisão mais estratégica. Tá perdendo, mano. Eu sei, ele tem uns 8 tá, metros de altura, tá amor. Ah, baixinho. Baixinho. Tá. Vou saltar e vou pra cima dele. Pra cima dele? Ok. Vai saltando e atacando. Saltou e batendo na cintura. Ok. Saltou e batendo na cintura. Baixa um saco, baixa um saco. Eu salto na cintura. Ele tem 8 metros de altura. Acho que com o meu pulo não chega a 8 metros. Não. Altinho. Eu tô. A força que eu tenho, não chega? Altinho. Você pula mais ou menos a sua altura. Vai, Maureen. Vamos lá. Mano, bate na perna, mano. Quanto maior o cara, maior a queda. Bate no interior. Quebra a perna. Meu 19. 7 com 19. 7 com 19. 26. 26, certo? Certo. Tá. Jeff, os orcs estão lá? Estão feridos? Bem feridos já ou não? Os orcs? Não. Estão de boaça. Eles não tomaram dano do das flechas? Tomaram, mas parece que não fez nada neles. 60 de dano não fez nada neles? Nada. Parece que não fez nada. Parece que ainda é boa. 60 caras de boa? Eu com 60 tô meio fudido já. Eu não. Os caras estão de boa. 18 mais 20. 38. Resistência. Evasão. 38 de dano no primeiro ataque. 38, vai, continua. Concentração. Cara, de boa ainda. Tudo bem que você crita. É, você matou um NPC. É. Tinha NPC que você não vai matar. Simplesmente não, por 2, 5. Duvido que você crita. Enrola, ué, gasta um tempo aí. Enrola, vai. Enrola, vai. É, deu. 16 com 19. Acertou. É grande, é fácil de acertar. Ó, passou de 2, acertou. Passou de 2, acertou. Nem faz a conta. Só, foi 12. Kit? Não foi? Segue. É, você precisa saber. 12. 4, 16. 16 com 3, 19 mais 20, 39. 39 mais quanto primeiro? 27, né? Não, 30 e... 37, então. 38. Acho que 38. Ah, 175. 17. 175. Continua. Tem mais um? Não, já usei. Só que eu vou usar essa cartinha aqui. Esse monstro não vai ter turno. Ele perde a ação dele. Como ele não agiu ainda, ele perde a ação dele. Cusão. Eu quero ter uma carta dessa. Ligou. Não, não vai. Fica quieto. Cusão. Cusão. Ele não bate antes de bater nele de novo. Bom pra você. Ok, ok. Bom pra você, porque ele vai bater em você. Como você tem magias com ação boa? Mano, que de novo ficar. Ele não tem turno, mas os. Os outros orques vão ter. Mas vai ter reaçãozinha. Eles vão invocar outro. Vai ter reaçãozinha, vai ter reaçãozinha. Vai, Lisbeth. Mais um. Quem mandou você não matar ele? É, Você matou 4, eu matei 16. Fica quieto aí, cara. O fantasma me segurou. Eu não tenho ataque a Yara, não. Não tenho chuva de flecha, não, velho. Não posso. Se eu jogo o machado pro ar, transforma em chuva de machado. Tá tentando. O problema é você. Não, ele já puxou você pra dentro da névoa dele. Ele tá segurando você ali dentro da névoa. É isso que ele tá fazendo. Tem que soltar. Dá pra soltar? Dá pra tentar soltar e soltar perto. Vai jogar, gastar um. O que seria um ataque? O equivalente a um ataque pra fazer um teste de athletics. Ou acrobatics. Mas faz o TP dali já. É, tirar ele. Tem que estar encostando as pessoas, não tem? Não. Depende, eu posso dar um amedrontar em todo. Teletransporte? É. As pessoas precisam. Ô Gui, teletransporte tem que estar tocando os outros? Não. Não, não, não. É 9. Não. É 30 feet. 9 metros. Necessitas criaturas acompanhadas. Não, você escolhe. Voluntárias. Mas elas querem. Mas você pode escolher pessoas que não querem, você pode fazer teste de carisma. Você pode escolher. Tipo, eu não sei se a Toca vai querer. Outra coisa. Esses bichos fora da área também. Aquela gastação você não faz transporte. Tá sorridente, alegre. Só sai. Quer sair não, quer ficar aqui com. É, bicho. Eu acho que até lá embaixo ela teria que ter feito teste de carisma. Tá, mas antes você vai tomar mais dano porque você iniciou o turno nela. Porque ela tá sentindo uma vontade no lugar. Não, ela tá. Ela pode jogar essa carta. Efetivou. O que essa carta faz? Pode. Porque aumentem dois a minha classe de armadura e o saving throw. Pode. Mas aí ela vai ter que jogar saving throw? Vai. Passa os ataques. Ficou da hora com o Rosico. Caralho. Pra ver se a gente consegue dar totais dela. Tem um negocinho do mago, que aumenta 2 CA e 4 de saving throw. Caralho! Não, é do. É de uma classe, de uma escola nova que saiu. Você tá trocando escola, né? Vamos estudar? É o mago de combate. Foi baixinho agora, 39 pontos de dano, Lisbeth. Vamos mudar esse mago aí? Joga o saving throw de confissão. Já comba com o seu monge aí, pra DC23. Já comba com o seu monge aí, velho. Aqui nós não somos combeiros. Fala pra ele. Falei fala pra ele, Di. Não falei, Di. Foi? Porque ele não somos combeiros. Nós não fazemos combo. Não. Imagina se fizesse, né? Imagina se eu sou fosse 12 de 20. Se fosse eu fazer combo, eu jamais teria pegado bruxo com druida. Nossa, muito ruim. Posso ver? É que você sai do pode dar um ponto herói aqui que ela vai relar o teste. Você pegou uma só pra ter bichinho, filho. Você pegou só pra ter bichinho. Só pra você ter bichinho, mano. Bom passar, hein? Se passar aqui é saco. Isso aí. Que xereca. Vira o Ash da vida. Não passar com xereca. Ah, 19. 19? Falhou. Quer rolar um D6 adicionar? Caramba. Não, 19. Você somou seu mais 5? Tenho mais 5? É verdade. Mais 5, seu e mais 2 da carta. Não, o da carta eu já somei. Já somou. Então 24. 24, então passou. Lisbeth, né? O negócio é seu, Lisbeth. Então passou, não reduz seus pontos. Mas o outro não passou. Totais. Faço teletransporte. Fale um descendo. Pra onde ela tá indo agora? Não sei, pra onde você tá tentando ir? Pra superfície. Pra luz. Pra luz que ela está vendo. Pra luz. Um local que você com certeza consegue discernir na superfície. Ela tá olhando ali, ó. É, ela viu. O oásis. Caralho, vai não, muito longe, mano. Mas foi o que eu falei, aquele negócio no deserto que a gente parou pra descansar. Não, porque, tipo, vamos pra floresta. Ou pro lugar lá dos... Dos bichos? Mano, a gente sair dali que é o importante, da onde a gente vai parar. Ah, mano, sabe o que você faz? Teleporta da onde a última vez vocês lembram que vocês estavam. Teleporta pra torre do céu, pros lados, lutando. Luzida, mano. Mas ela sabe, a gente tava lutando com o dragão. Qualquer lugar nossa, do... Gente, é só lá teleportar. Da Tamiris. Pode ser, o circo onde era o circo do Ike. Foi onde a gente enfrentou o dragão. Nossa, do. Mas só também você consegue levar a gente do... pra lá, não é? Dentro, não, mas no não. Lugar. Um lugar. Se você teleportar no lugar que a gente saiu. O reino é outro. Esquece a torre. Você vai pra entrada do torre reino. Torre, mas é ruim. Ah, sim, sim. É uma boa. Mas sai da. Sai dali. Quero tentar pra esse lugar. Joga do centro. É, mais perto. Mais perto do lado. Tira mais que você é, ali onde você tá vendo, né? Porque ela tá vendo a luz do fim do túnel, né? Quanto? 93. 93. Nossa, um target. Puta que eu pariu. Quanto? Caiu lá no 93. Com 5% de margem. Caraca, 5% de margem. Pra mais, porque é um lugar conhecido. Ou pra menos. Pra mais, caralho. Não, ela não precisa nem tirar tudo isso. Sim, por ser um local conhecido. Você tinha que tirar o quê? Uns 40? É, acho que menos até. É um lugar que ela conhece. Onde ela já esteve, né? 25. É, você tem muitos de 20. Tá, vocês saem dali e aparecem lá no meio do circo. Sério? É. Cercadas. Por pedras. Não. Por pedras! Pergunta: as pedras você levou cogumelinho? Cogumelinho não, Cogumelinho correu lá pro meio. É, mas levou. Levou o golem? Levou o golem, levou a roupa do golem. Nossa. Levou a roupa do golem. Você levou o golem, como ela levou o golem, ela tá no golem. Que bagulho. Né? Se ela levar o golem, o bagulho vai junto. Que bagulho vai junto? A mão que ficou. Não. Não, não vai. Que mão que ficou? Ah, sei lá, pô. É que eu imaginei que o bagulho fez assim no golem, voltou e ficou enroscado. Não, e ficou não, junto, não. Eu levei o golem. Levou o golem. Levei o golem. Ah, e os outros anões também. A Toph também. A Levandra também. Sim. E a Kyra também. Tem quanto? A Kyra também. É muita gente? Você pode levar só 9. Só 9. Cara, se você quiser levar o Golem. O Golem não é pessoa. O Golem é. É objeto. Ela tá equipamento, é objeto. Tem um limite de peso, né? Mas a, ou seja, nenhum Golem vai. Se for isso o caso, nenhum Golem vai. Não, são Golems leves. Dá pra ir um Golem. São Dimitri. Um golem. Os golems. Vai só o meu. Dentro de um golem. Só o seu? Só o meu. Ok. Pega um golem. Você não tá quebrado? Pega um inteiro. Pega o teu. Não, o meu tá inteiro. O inteiro dela? O seu tá meio corroído. Então não. Pega o do... Do Edgar, né, doutor? O do Edgar, né? O do Melinho. Pega o do Edgar ou o do... Não, tá aberto. Quanto que ele consegue levar? Dois golems, né? É? Dois golems ela consegue levar? Um só. Dois. Dois. Então pera lá. Dá uma aí, vamos pra sete. Vai chegar o Ranger lá, caralho. Dois. Dois golems dá pra levar. Dois golems. Dois golems. Leva três? Quatro? Cinco? Pera. Tá de dois golems, golem, velho. Foi só eu que pedi um golem, caralho. Ninguém mais pediu. Mas o seu tá fudido. Ah, mas já que o mestre deu, por que a gente não pode pedir? É. Não, aí é da lista. Vocês surgem lá no meio do círculo e vocês estão cercados. Por árvores. Não é por árvores. Por inimigos. Por árvores da Aliança Negra. Meu caralho. Não, guarda espaço pra nós. Tem de novo, Vou guardar, mas eu pergunto pra nós. Tá juntando todo mundo, né? Vamos juntar todo mundo no Uga Uga. Não, tá bom, só tem dois. Ok. Depois da Lisbeth, a vez dos orcs. Outro TP. Eu não ganho na loteria desse jeito. Então vamos lá pros orcs. Os orcs eles saem de perto do círculo ali. Tá? Se afastam e miram em vocês. 4 no Murin e 4 no Griel. Pelo menos tá. Não foi outra consideração. Yes. Pelo menos. Chegar em mim, eu vou usar minha reação. E aí eles. Não, eles não chegam em você. Eles só fazem magias em vocês. Tá, ah, magia. Magia. O que é? Medrontar. E o quê? Oh. O quê? Os inimigos estão amedrontados. Eles estão amedrontados? Sim. Ok, eles ficam com medo de você e com tomados pelo medo, eles se concentram mais ainda em fazer a magia mais poderosa deles. Desejo. Teleporta aquela pra um lugar. Teleporta pra cela. Põe pra cela. Sabe que não é uma má ideia. Não pode questionar. Não. Ignora o que eu falei. É prende. O que ele falou? É. Eu falei teleporta pra cela. Caramba, não dá, né? Ele tem que passar no leite menor, né? Ok, e eles fazem magias em vocês. Que magia que é? A gente tem teste? Desejo que não. Não. Como assim? De teste, você tem que rolar dado, porque daí faz de um desvantagem. É desejo? Não, acho que eu não gosto de desejo. Não. Não era? Não era. São os dois mais poderosos. Mas eu gostei da ideia, porque aí eu poderosa eu elimino deles. O teste. Não falou. Ah, mas é que eu imaginei que é a mais poderosa de mago é desejo, não é? Mas não é mais poderosa de mago. Caralho. É a mais poderosa do mundo. Mas de druida não é, porque druida não tem desejo. Você fica paralisado. Morin, você começa a petrificar. Não tem teste isso? Não tem teste. Caralho. Desejo. Esse foi literalmente um desejo. Eles têm desejo? Hã? Eles têm desejo? Fazendo em 4, tem. Tem prestação dos 4 pra fazer um desejo em cada. Você não tem. Como ignorar isso aí? Não sei. Prestação dos 4? Não. Prestação de 3 em cada um. Eles têm desvantagem pra te atacar, tem vantagem pra atacar eles. E eles não podem. Prestação de 3 em cada um. Sobram 2. Esses dois que sobram. Tá virando pedra? Tá. Ah, então vira pedra aí. Você matou um montão? Não. Não. Oi, Deus! Eu só fiz um buraco. Matou um montão. Matou um montão. Eles viram em você os dois e. Bola de fogo. Caramba, esses druidas são bonados. Eles não são druidas. Joga você. Ah, você tá paralisado. Você já sabe. Como é que eu consigo dar controle pra sair paralisado? Eu acho que não, mas ele toma metade do dano. Mesmo assim. Não, mas eu não sei, eu quero ser paralisado. Tá, mas é. Bola de fogo. Eu não consigo dar controle pra sair dessa condição, Jeff? Mas ele não consegue ser. Não tem um teste de nada pra isso? Então, ele fala automaticamente, né? Desejo o que o cara desejar é. Automaticamente, ele fala metade do dano. É literalmente desejo. Pera lá, uma torre. Desejo. Desejo porque. É. Não é lógico isso. Não, ele tá fazendo porque eu podia o verdão dele. Eu tenho que ficar sem turno e amedrontei os caras. Cara, mano. É que desejo não é assim também. Não, desejo que torna um fish morra. Desejo que a minha também não apareça. Então. Sabe o que acontece? Ele tem ela na 3 de força por 2D4 dias. Isso é bem. E ele tem um terço. Eu quero que a aliança deles apareça. Foda-se, 3 de força por 4 dias. Tá, sabe o que acontece? Se você tivesse espalhado, tem muita coisa para dar muito grande. Grial, duas bolas de fogo em você. 73 pontos de dano. É metade. Metade. Por que metade? Porque tem evasão. Que evasão? O cara tá paralisado. Como que tem evasão? Eu falei. Falei, então metade. Isso faz sentido. Não faz mesmo. O que a Rafa disse, mano. Ah, que diz habilidade. Não faz sentido. É habilidade. Se eu falhar em teste de destreza, eu tomo metade de dano. Mas você não falhou. Mas você não falhou, você não fez o teste. Tá bom, então. Toma inteiro. 73 só. Não dá pra te derrubar. Nossa, dá sim, quer ver, ó. Caiu. Quer ver, ó. Dá sim, eu fico olhando. Juzinha de ficha preta aí. Caiu não. Não dá, pera aí, então. Ok, ação lendária, Lair Action. Lair Action. Ok. Desejo de petrificar a gente. Nas explosões que você viu. Como, quando você se aproxima. É as explosões que ele viu, as bolas de fogo. As bolas de fogo do Grial. É as bolas de fogo do Grial. Ele já ia lançar a bola de fogo, então. Os dois estão cercados, tem 8 orcs ali e uma criatura gigantesca indo na direção deles pra atacá-los. Você levita no futuro. Não mais. Ou como eles estão alinhados? Como eles estão alinhados? Bichão, Murin, Griel, 1, 2, 3, 4, assim, formando uma meia-lua, assim, já indo cercando os dois, assim. A meia-lua? É, tá o Griel aqui, eles formam uma meia-lua ao redor do Griel, o Murin aqui uma meia-lua ao redor do Murin, e o bichão no indo, entrando no meio dos dois. Só 4 em casa. Quatro em casa. É como? Como? O negócio do amedrontar seria como? Ah, eles não podem se aproximar de você. Tá certo. Nem eles de mim. Eles não se aproximam de você. Por que nem de você? Porque pra chegar de mim, pela posição deles, tem que ir na direção do Murin. Exatamente. É, eles não se movem. Eles ficam parados ali. Dois semicírculos, um círculo grande assim. O Griel e o Murin aqui. E o bichão indo na direção. Eles aqui, aqui. Eles não se aproximar. Então, não, mas peraí. Você fez amedrontar em quantos? Nos quatro? Não fala. Não, depende. Que você for usar. Fala todos os inimigos. É, cadê? Já que ok, esquece, valeu. Vai, Celerino, sua vez. É, precisa ver o raio do amedrontar pra ver se pega todo mundo. Porque a magia amedrontar não. Então eu só chego... A magia amedrontar é um cone só. Vamos com... É um cone de 9 metros. Você pega o raio do amedrontar. Piso. Você põe o amedrontar. Do nada, eles começam a abrir nela. Dá espécie de estreito pra todo mundo. Como se do nada eles começam a abrir? Eu tô usando um pouco de feitiçaria, magia sutil. Eu não faço nenhum tipo de... Eu faço o quê? Teste de destreza pra todo mundo. Teste de destreza pra todo mundo. Você fala, meu, você tá brilhando. Você faz essa destreza. O que é isso? É fogo das fadas? É fogo das fadas. Eu tô usando em todo mundo ali. Ok. Tá perigo. É, aperta da metade aí. Tá aqui embaixo, não tá? Você não deixou. É só 27 de cima. Pô, falhou todo mundo. Ah, eu falei, velho. Quer dizer, o cara pode. Na verdade, eles dois não rolam teste, né? Não. O Rui até pode, porque consegue. O Grial não, o Grial tá assim, ó. Tirei 3 foguinhos no cabelo. 17. Você amedronta com seus inimigos enquanto durar o combate. Você tem vantagem contra todo mundo. Não, a condição que faz frente é mesmo. Você tá carregando um ursinho e tá agarrado em você? Como é que tá? Ele tá atrás assim de mim. Ele tá agarrado. Nas costas? É. Agarrado. Eu já vou chegar. Já vou lançar aqui no do Griel, que ele tá paralisado. Você sabe disso? Sabe você tá parado, tá assim, ó. Ah. Eu já chego e lanço uma baforada. Daquele jeito? Ah, é a de dragão, né? Não, eu quero saber, descreva como que é essa baforada. Você tá de brincolho que eu tive que ouvir isso. Não, eu venho voando, me transformando em dragão. Já Grielho. Todos os eu Griel está em perigo. Griel está em perigo. Meu elfo. Meu elfo está em perigo. Você escuta. Griel está em perigo. Aquele monte de relâmpago no campo de batalha. Ele está ocultando todo mundo. Você tem NPC pra eu gostar de você? Negócio que ele vai usar vantagem. Ele está ocultando todo mundo. Acho que você ainda pode usar coisa aterradora junto, né? Ou não, não? É, gastação. Sim. Quanto que, é o dano? Quanto que é o dano? Joga o dano. Antes de tudo. Olha pra isso que os caras vão sobreviver. A gente tinha tomado dano do Griel. 66 de dano. Ah, 26. Mais 18. Nossa, vocês me enrolaram. Passou das 9. 44. Eu falei mais 40 minutos. Ele falou ou até as 9 ou até acabar o combate. Você falou até acabar o turno. Até acabar o turno. Na verdade, é o Guilt, né? Não foi eu, não. Eu falei, ou acaba ou vai até 9 horas. Aí falou, não, até outro turno. Ele perguntou, né? Aí falou, ah, mas 47. Meu Deus. Quê? Cala a boca, D20, você tá surpreso ainda? Ó, eu jogo D20 aqui, só sai um. 47. Vou jogar 6 D20 aqui, tá jogando uma bolacha. 122. E sair de destreza 27 também. Ah, tá mano, sucura aí. Eu passava ainda esse. Eu tava igual. Só ficar jogando D20 também de dano. O legal tá fazendo um semicirco em você, acho que não pega você. Eu. Ô, Celerinho. Isso aí vai pegar os aliados? Vai pegar só os 4 carinhas que estão atrás do Gabriel. Ah, só os 4 que estão atrás do Gabriel. É, a linha reta. Eu dava um poderoso pra nós só pra acertar o Gabriel. Os 4 estão mortos. Eu estou disparado. Quatro pedacinhos de carvão. Mundo, e você está atualizado. E agora aproveita sua vantagem tripla. É. É porque eu tenho vantagem de jogar 3 dados. Porque estão brilhando. Ah, é verdade. De nada. Como assim tem vantagem tripla? É precisão elfo. Se eu tenho vantagem, eu logo jogo um dado mais. D20. Ok. Eu olho para os outros. É hora de aniquilação. O rei que já gira, dá um combate, ele, o Jeff se empolga, porque vai fazendo as coisas. Acho que ele tá jogando com medinho. Ele se vira e sai correndo. Indo em direção da borda da clareira. Ah! Oh, o cara me adrontou, chegou um dragão tacando raio. No survivors. Não. Peraí, eu uso essa carta e recupero minha reação. Vocês veem então. Descendo do céu, Celerim, carbonizando metade dos inimigos, tá? E pousando, falando que vai aniquilar todos eles. Os outros 4 saem correndo. E aí desce das costas do Celerim um ursinho peludinho. Aniquilação! Se eu esquecer do plano da ação, eu vou matar os 4 pra aniquilação. Ursinho desce. Ursinho, ele desce calmamente de cima do Celerim, pousa no chão, aí ele faz assim pros 4. Aí bate assim na sua perna. Tá, eu vou recuperar a reação e vou. Pessoal da. Aí ele faz assim pra você. Bate. Usa o martelo. O machado. Usa o Stonebreaker. Stormbreaker. Ok. Acabou o turno? Acabou. Vamos encerrar então? Não. Será que acertou com nós, velho? De novo? Filha da puta, cara. Ah, não. Ah, é porra nenhuma. Eu sei que tá na xixi. Você não quer o Galga? Você quer o Galga? Se não, você que tá na xixi, cuzão. Só um pouquinho de horário. Só uma hora e meia só. O dia é pior. Um pouquinho só. Tipo, eu com essa meia. Poderia ser pior? O que poderia ser pior? Ó, em nossa defesa, é porque o gordo deu